Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde para além de falarmos de mercado e fazermos a pergunta de estás onde, Slimani, o que vamos falar também é da Taça da Liga e da vitória do Sporting sobre o eterno rival no passado sábado. Ainda antes de irmos aqui aos temas principais da noite, dar as boas-vindas ao meu painel habitual, começo pelo João Castro, que pela cara dele, obviamente, está a tratar dos últimos pontos do mercado. É verdade, por acaso estou a enviar uma coisa, mas não é do mercado, é para ti, mas não é do mercado. Mas está bem, o que te vou enviar. Portanto, boa noite a todos, boa noite Mariana, minha querida, boa noite Pedro, meu compatriota e alemão também nas horas vagas, e boa noite a todos que nos estão a ver e a ouvir. Vamos a isto, vai ser uma noite divertida, portanto, parece-me que vamos ter aí muitas coisas. E além de tudo, temos uma Taça da Liga para comentar, o que é ótimo, de comentar troféus. É para isto que eu vivo, é para comentar troféus. É o Papa Troféus, conhecido também como Rubén Amorim. Pedro Varela, bem-vindo ao Sporting 160 uma vez mais. Olá Mariana, boa noite João. Sim, isto acho que o mais importante, sem dúvida, que é o primeiro tema pelo qual vamos começar, que é mais uma vitória. E boa noite a todos os que nos estão a ver e que vão ver e ouvir. Acho que o mais importante é falarmos das vitórias, como o João estava a dizer. Obviamente, estamos aqui todos preocupados com o mercado, não? Acho que faz parte. Este último dia é sempre muito engraçado. Eu diverti-me de tarde, não vou Tu esconder divertiste de quando caraças, meu. Eu tive muito diverti-me. trabalho, eu não consegui me divertir este ano. Mas a verdade é que o mais importante que vamos falar aqui é de mais uma vitória, mais um troféu conquistado. Os últimos cinco troféus, o Sporting conquistou quatro em Portugal. Mais nada. Desde que existe VAR, somos o clube que mais ganhamos em Portugal. Hegemonia. Uma hegemonia interessante. Não, É hegemonia do uma VAR, hegemonia a partir do VAR. A partir do VAR, sim. É uma pequenina, pequenina. mas é engraçado e é por aí que as coisas começam. Ora, aí está. Vale o que vale, já sabemos que isto também precisamos ter um bocadinho de sorte, e esta direção teve sorte quando É a contratou o Amorim. estrelinha. É É a tal estrelinha estrelinha. que às vezes funciona para os outros, e que eu imagino, coitados eu digo coitados no sentido porque percebo Sabes muito que... bem alguns benfiquistas, amigos meus, que estão agora a sofrer muito, porque Já também na passamos altura por também isso. falavam comigo quando nós também sofríamos muito e falávamos sobre esses assuntos e aquilo que custava para nós. Neste momento eles estão a passar por essa fase, nós ganhamos em futebol e nas modalidades tem sido então um arraso que é uma coisa assustadora. E nota-se perfeitamente que este programa é mesmo no fecho do mercado, porque nós começamos a emissão há 3 minutos e temos 40 comentários no chat, que é muito raro isso acontecer, a não ser quando chegam aqui convidados para as Incríveis. presidenciais, para estou a pensar nas noites, para as eleições do Sport, também para a presidencial, para as eleições do Exato. Sport, é uma coisa assim de género, é que isso acontece muitas vezes. Eu acho que está aqui tudo mortinho para que o Castro comece para aí a debitar os nomes dos jogadores convidados, essa Mas coisa toda. ainda antes de falarmos aqui do mercado e disso tudo, e muitas, muitas perguntas estão aí, não se esqueçam também de que nessa altura em que o Castro começar a falar também podemos aproveitar algumas. Mas ainda antes de irmos aos temas principais, agradecer obviamente aos patronos do Sporting 160, patreon.com/sporting160. Temos aqui todo o gosto em aceitar o vosso contributo. Relativamente aos apoios também, agradecer obviamente o contributo da Betano para todos os bilhetes que têm oferecido aos seguidores do Sporting 160 no Instagram. Se quiserem seguir-nos por lá, temos aqui todo o gosto em, obviamente, também mostrar-vos um bocadinho os passatempos que a Betano vai tendo para nós, portanto, para nós e para vocês, obviamente. E agradecer também por isso. Vamos aqui ao tema, a um dos temas da noite, que vai ser uma noite divertida, porque, João, o Pedro já disse que a tarde foi, portanto, a noite também o há de ser. Mas vamos aqui aos temas principais, e um deles foi a vitória na Taça da Liga. Ainda antes de irmos aqui ao jogo com o Benfica, falar aqui um bocadinho sobre o jogo do Santa Clara, onde, apesar de termos a consciência de que temos uma melhor equipa que o Santa Clara, ainda tínhamos aquela nuvem negra do resultado para o campeonato sobre as nossas cabeças. Sim, havia essa nuvem negra. Santa Clara, há que dizer, o Sporting teve as suas ausências, não é? Coates não pôde jogar, mas o Santa Clara também teve duas ausências que pouco a gente comentou. O primeiro, Morita, em primeiro destaque, não jogou, e o Santa Clara sentiu-se isso, não conseguia fazer ligação. Comentou, não é bem assim, no Sporting. Eu comentei, sim, comentaste. É verdade. Tanto antes como depois. E até comentámos a ausência de Jean Patrick, que foi vendido, curiosamente, um dia depois do Sporting ter perdido nos Açores, e que tinha marcado um golo, e portanto há que realçar isso. O Santa Clara acho que foi claramente dominado pelo Sporting. Infelizmente o Sporting tem sofrido golos praticamente no primeiro remate que os adversários fazem à baliza. Neste caso, um bom jogador, que é o Lincoln, acaba por marcar livre numa barreira mal efetuada por parte do Adam, falhou na construção da barreira e a bola entra por onde não devia entrar, mas depois o Sporting conseguiu dar a volta, e o mais importante era isso, era conseguir a reviravolta, era conseguir estar na final, porque conforme eu e o Pedro explicámos no Patreon, no pós-jogo, o importante nestas competições é estar sempre na final, porque só aí é que podes ganhar títulos. Portanto, não vale a pena fazer grandes jogos nas meias-finais e perder nos penaltis. O que interessa é estar nas finais, o que interessa ao Sporting é estar sempre a lutar por títulos, portanto, estar em todas as finais possíveis, e foi conseguido. Quanto ao Santa Clara, obviamente que houve aquele lance do Paulinho que falha aquele golo, que foi muito mais falado. Olhem que ao vivo foi bem golos, pior. O falhanço. Digo-vos já. Não sei se foi pior ao vivo ou se na rádio. Ao vivo. Eu prefiro ver ao vivo. Eu prefiro sofrer ao vivo. Mariana, eu sofri em dois momentos. Sofri quando ouço na rádio, que estou a ouvir a rádio, e depois sofri quando vejo na televisão. Porque na rádio, quando o André Maia, e um grande abraço para ele, relata que um falhanço inacreditável, tu pensas em tudo. Mas quando o feed das imagens te chega... Olha, já agora deixa-me aproveitar aqui para te fazer uma pergunta. Então, uma conversa que se ouviu muito na bancada naquela altura. Qual é que foi pior? O do Brian contra o Benfica naquele dia, ou o do Paulinho? É assim, eu acho que tecnicamente o do Paulinho era mais fácil. Porque a bola vem rasteira, e o Brian salta na relva toda. A bola salta ali na relva. Salta na relva, não há dúvidas. Brian, apesar agora, de ser um lance assim, fácil, mas... É um lance fácil, se formos a comparar níveis, obviamente. Sim. Eu acho que o do Paulinho era muito mais fácil, porque o Brian é mais difícil. Se formos a comparar a importância dos jogos, o golo do Brian ainda é muito mais importante do que o golo do Paulinho. Pois, ainda o golo do Paulinho era o terceiro. Claro. Pronto. Mas em termos técnicos, meramente técnicos, o golo do Paulinho era mais fácil que o do Brian. Pronto, e relativamente aqui ao jogo do Santa Clara ainda, Pedro, à semelhança daquilo que aconteceu, o Sporting também esteve a perder, entretanto depois acaba aqui por marcar um autogol beneficiado ainda na primeira parte, e depois então na segunda metade o Sarabia volta a marcar. Sarabia que está emprestado e que vai-nos fazer aqui muita falta na próxima temporada. Sim, por isso é que provavelmente estamos... O Sporting deverá anunciar em breve o Edwards, tudo indica que esse será um dos casos que já estará mesmo fechado, mais coisa, menos coisa, e está a apostar nessa alteração a médio e longo prazo. Agora, é evidente que o Sarabia é um jogador de enormíssima qualidade. A mim sempre me espantou, e desde o início temos falado nisso, nos vários esportes de 560, seja aqui, seja nos Patreons, é que muita gente colocou em causa a qualidade do Sarabia, quando parecia até estranho. Eu às vezes admito que se coloca em causa jogadores que vêm de clubes que, sei lá, ou que não estão de boa forma. No caso do Sarabia, acho que era um bocadinho difícil que a coisa, mais cedo ou mais tarde, não entrasse nos carris, nomeadamente numa equipa em que está, uma equipa que era campeã, joga bem, tem um treinador que percebe de futebol, ao contrário do que se calhar alguns pensavam ainda aqui há umas semanas atrás. E portanto, eu desse particular, acho que vou ficar com muita pena. É daqueles jogadores que tu quando tens um jogador de enorme qualidade na tua equipa, quando o vês sair, ficas sempre com uma pena. Até Pedro, e nós comentámos isso no pós-jogo, o Sarabia marcou na Luz, marcou agora o Benfica, portanto, Benfica. Não se esconde nos grandes jogos. Há casos de alguns jogadores que nos grandes jogos não aparecem. Bem, outras vezes corre mal, ainda no outro dia teve um jogo que não correu tão bem, eu já nem me recordo qual foi um daqueles que não nos correu bem. Enfim, as coisas às vezes não funcionam a 100%. Mas agora, é um daqueles jogadores que eu raramente tiraria no decorrer do jogo, porque ele pode estar ausente do jogo e chega ali e uma oportunidade. Resolver, pá. Além Exatamente. De ter uma facilidade de remate incrível Mas aquele domínio de passe, o domínio, aquele domínio é meio no é meio segundo golo. 75% do golo é do... Sem dúvida. E, portanto, acho que o jogo do Santa Clara, nós já temos vindo a falar disso várias vezes, não é? Santa Clara volta a marcar na primeira oportunidade que tem. Isso já não é a primeira vez que sofremos golos na primeira vez. O Benfica também. O Braga tinha acontecido. Tem sido aqui um... Estamos ali com alguma dificuldade, mas a verdade é que conquistamos, e estamos a falar ainda do Santa Clara, conquistamos o lugar na final, que era o que esperávamos, e tínhamos uma final pela frente, na altura, olhava-se para a final e dizia-se, estávamos completamente distantes e diferentes daquilo que tinha sido o jogo na Luz. Nós, quando fomos à Luz jogar, e pá, eu diria que quase todos os sportinguistas acreditavam, no mínimo não saíamos lá, não perdíamos. Sim. Podíamos não vencer, mas íamos à Luz, provavelmente íamos jogar bem, podíamos não ganhar, estas coisas vão ganhar, mas certo. Dificilmente perderíamos futebol o jogo. É futebol. E quando começamos a ganhar, percebeu-se que poderíamos estar ali perante uma vitória e acabou por ser uma grande vitória. Este era um jogo mais difícil, claro que ridículo, só mesmo aquela capa do jogo que quis atirar como se fossem dois clubes que estavam ali moribundos. Não, o Benfica pode estar um pouco moribundo, é um facto, as coisas não lhes estão a correr bem, apesar de no campeonato só estarem a 3 pontos de nós, é bom lembrar isso. Não e também tinha muitas ausências, diga-se passar. Exatamente. Tinha mais ausências. Agora o Sporting não está moribundo, o Sporting está em 4 competições, continua nas 4 competições, uma já conquistou, a outra vai disputar a 2 mãos com o futebol com o Porto, portanto, a meia-final. Eu diria que é 50% para cada lado, claro. Mais coisa, menos coisa. Um jogo cá, um jogo lá e temos 50%. Temos um jogo em que temos para aí 10% de possibilidade, 11% se o Slimani chegar para ganhar ao... 11,5 se chegar o Edwards. 11,5 com o Edwards, 12 se fizerem lá o perna de pau. Agora, a verdade é que... E temos o campeonato, esse sim, que está aqui um bocadinho mais... tudo vai depender destes 2 jogos muito importantes e da nossa ida ao Dragão. A nossa ida ao Dragão vai acabar por ser fundamental. Temos que, no mínimo, eu diria quase que ganhar. É quase obrigatório ganhar, mas temos tempo certo. A falar disso quando chegamos lá, dia 11 de Fevereiro. Está mas quase. A verdade é que conquistamos a final da Taça Liga, que era o principal objetivo. E depois vinha um jogo que era o tal jogo complicado, que não estávamos num momento de forma ideal, mas acima de tudo... E se quiseres posso já ligar e depois o Castro fecha o tema Taça da Liga. Eu sinceramente, quando vi a equipa do Sporting, eu estava com muito receio de uma forma como o Sporting ia entrar, porque podia... Mas diz-me uma coisa, não estavas à espera do... Desculpa estar-te a interromper, mas não estavas à espera do Mateus Reis ir para outra posição? Não era esta a sim, ideia que todos tínhamos? Sim, até porque tínhamos falado com o Castro e o Castro tínhamos avançado isso. Teríamos ali uma ideia diferente, mas a verdade é que quem vê os primeiros 20 minutos do Sporting acalmou. Ficou ali logo uma... Pá, claro que ninguém fica calmo num jogo contra o Benfica, mas entrou ali algo que tu disseste assim, pá, não, a equipa está diferente, estamos a jogar bem, entramos bem, pá, temos o azar de receber aquele golo. A motivação também era golo. Outra. Exatamente. Era uma final. E tu sofres aquele golo e tu dizes assim, pá, não, isto não está nem de todo... O ideal era ter empatar logo, mas... não estava nem de todo perdido, percebia-se perfeitamente. E depois, olhaste, tu fazes o reviravolta, vences, podias até ter chegado ao 3-1, se tens tido mais calma em alguns lances em que o Benfica vem para o final já completamente desesperado. Mas, ao lado, chegas ao final do jogo e dizes assim, pá, ganhamos bem, não há dúvidas absolutamente nenhuma. Eu ainda vi alguns malucos a falar da arbitragem, eu nem sei em que ir. Ainda tentei perceber, às vezes fico espantado, há momentos que um gajo até pode deixar, quando sabe que está da arbitragem, não sei o que mais. Pá, aquilo foi limpinho, como gosta de dizer o outro, quando a passear o cão na praia. E, mas a verdade é que ganhamos, pá, e para mim o mais importante é o boost de confiança que isso acaba por trazer, e mais um troféu, e no final cumprimos o objetivo mais importante, que era vencer e conquistar a Taça da Liga. E isso é, é provavelmente aquilo que acaba por ser mais relevante em tudo que foi feito nestes 2 dias, e põe ali o Benfica também um bocadinho mais sob pressão. Aliás, vimos o Darth Vader a ter a lata de aparecer no estádio em Leiria, que foi uma coisa surreal. Este país às vezes não se percebe, não? E ainda por cima sabendo que foi a Liga a convidar, eu gostava de saber, de estar na mesa da reunião em que se disse assim, vamos convidar o Luís Filipe Vieira para estar na final da Taça da Liga. E o pessoal da mesa, acho uma boa ideia, é uma boa ideia. Vamos mandar um convite, vamos mandar um convite. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Isso mesmo. Opa, a sério, eu ligo já daqui. Então, Vieira, aparece lá, meu. Camarote para ti e tal. Camarote para ti. Vamos trazer um camarote só mesmo para estar aqui. E no final, se alguém te for insultar, que era uma coisa que toda a gente sabia que ia acontecer, nós vamos lá pôr a guarda. Não, e também já sabia se eles perdessem, claro que os benfiquistas iam subir. Até a própria segurança, Pedro, acho que foi um perigo, porque toda a gente sabia que o Benfica podia perder o jogo. 50% de hipótese de perder o jogo. Perder o jogo, claro que os adeptos do Benfica iam se virar contra o Benfica. Nem que ganhassem, e se ganhassem, provavelmente ainda seria pior, iam dizer, estás a ver, não precisamos de ir para nada aqui. Epá, coisas assim. Mas eu sinceramente, gostava de ter estado na reunião da Liga ou de alguém que pensou naquilo. Eu acho que falharam em 50%, porque podiam ter convidado também o Valézio Azevedo. Mas o mesmo camarote. Um camarotezinho, todos juntinhos, camarote com alguns juízes, se calhar, e uns... Aquele juiz que também anda para aí enarguído e não sei o que mais. Pá, sei lá, podiam pôr ali um camarotezinho e tal, umas bifanazinhas ali a rodar. Pá, é surreal. Eu achei isso real. Mas pronto, mas no final conseguimos o mais importante. E o mais importante foi a vitória. Foi conquistar mais um troféu. E foi continuarmos dentro daquilo que são os nossos objetivos desta temporada. E além de nós, quem estará muito contente certamente é o Varandas. A bola não vai ao poste e enquanto a bola não for ao poste, isso só ajuda para as eleições. Que eu acho que não vai ser possível, mas enfim, isso é um tema para falarmos nos programas à frente, mas a verdade é que a coisa está a correr muito bem ao Sporting e vamos ver. Nós falamos isto muitas vezes, nós gostaríamos de ganhar sempre e gostaríamos de continuar a ganhar e ser outra vez campeões este ano. Acho que era um ano, se o ano passado já era um ano espetacular, é sempre espetacular um ano para ser campeão, mas se o ano passado já era bom este ano, eu acho que ainda tinha um sabor ali, do ponto de vista, primeiro, porque já estamos a ver como é que está o ambiente no Porto. No Benfica, aquilo já nem é, aquilo já está, já está tão queimado que aquilo, agora no limite, já começa a vir para cima. Exato. Agora, no Porto, aquilo também se pode incendiar um bocadinho mais, não é? Essa coisa não corre bem, e acho que vencer o campeonato este ano era fundamental, mas vamos ver, tudo é possível. E vamos ver o que é que vai acontecer. João, voltando aqui um bocadinho ao tema do jogo com o Benfica, Ruben Amorim já sabia muito bem ao que ia, conhece bem esta equipa do Benfica, falou nisso na antevisão, falou nisso depois na conferência de imprensa pós-jogo, falou nisso tudo. A verdade é que o Benfica marca, voltando aqui um bocadinho ainda à nossa conversa de há bocado, o Benfica marca na única hipótese que tem de ir à baliza. Não é que o Sporting tenha problemas defensivos, porque obviamente desde a época passada que temos mostrado coesão no setor defensivo, mas não achas que Coates se nota mais a falta dele nestes momentos? Não. Não acho que se note a falta do Coates e justifico porquê. O Benfica não teve caudal ofensivo para eu sentir a falta do Coates. Vamos ser sinceros, o Sporting foi a única equipa que quis ganhar. O Benfica teve uma oportunidade de golo no jogo todo, que acho que é do golo, que é uma falha, por acaso, do Neto, em termos de marcação. É também ali uma falta de intensidade do Pote em vir ajudar cá atrás quando o Grimaldo sobe. Depois fica o Jogai sozinho para o Everton e para o Grimaldo. O Grimaldo faz um bom passo, que nem era muito difícil, e entra ali entre o ala e o central, mas o Neto está a 3 metros ao lado, quando devia estar a observar a entrada do Everton. Depois o Everton tem um bom movimento e remata-se forte e sem hipótese para o Adam. Mas a verdade é que o Adam depois só toca na bola, assim em defesa, aos 94 minutos, num remate, num passe do Pizzi para o Adam, portanto, não sentia falta de Coates. Depois há aqui outra coisa, Mariana. O Sporting foi ganhar à Luz, e falámos isso no pós-jogo eu e o Pedro, foi ganhar à Luz com o Inácio a comandar a defesa. Ganhamos 3-1 na Luz com o Inácio a ganhar a defesa, perante um Benfica muito mais perigoso que este Benfica. E a verdade é que Inácio comanda outra vez a defesa e não sentimos a falta de Coates, porque o Benfica não nos fez sentir a falta de Coates. Até nas bolas paradas não sentimos falta, porque o Inácio ainda foi marcar o gol. Eu vou só interrompendo à medida que se dizem assim coisas que apareçam. O Ruben Semedo já foi inscrito pelo Porto como defesa central. Sim, já se sabia. Pronto, já sabia. Pronto, mas é só. Sim, mas já está oficial. Aí foi oficial, ok. Oficial, oficial mesmo, agora da Liga. Pronto. E portanto. Para poder rodapé. Vai, ponto. Desculpa, E depois, o Sporting, realmente, eu acho que constrói muito mais com o Reis cá atrás, a defesa. O Ruben Amorim optou por uma estratégia mais conservadora e foi o que o Pedro disse, o Sporting dominou completamente a primeira parte. É verdade é que não causou grandes ocasiões de golo, porque eu acho que a tática do Sporting depende muito de ter os alas muito ofensivos e com qualidade. Faltou-nos o Porro, que entrou na segunda parte já. O Porro, faltou-nos se calhar um jogador mais... vertical, faltou-nos alguém a sair a construção melhor que o Fedal realmente não tem essas características, bate muitas vezes longo, falha alguns passes, e depois o Benfica, com o meio campo a 3, meteu o Maite em cima do Matheus Nunes, não deixava o Matheus Nunes, portanto, pegar na bola, fazer o transporte de bola. Portanto, o Maite teve praticamente o jogo todo colado ao Matheus Nunes. E, portanto, tirando isso, o Sporting teve que sair pelo exterior. Esgaio não dá a profundidade, nem dá a capacidade de desequilíbrio que o Porro dá. Matheus Reis esteve muito bem na primeira parte, é verdade, mas fazia-nos falta na construção. O Nuno Santos podia-nos ter dado ali algo mais em termos ofensivos também, até porque o Benfica tem lá o Lázaro e não é propriamente um defesa muito seguro naquele lado. Portanto, o Sporting não conseguia criar grandes oportunidades. O jogo foi para o intervalo, depois na segunda parte o Ruben Amorim optou por não fazer logo a substituição. O Sporting acaba por marcar de bola parada com o Inácio e depois de entrada do Porro matou completamente o Benfica. Aliás, eu escrevi, eu falei na Rádio Observador, eles até puseram em destaque, vocês enganaram-se no nome, até puseram o nome João Pinto, mas que foi o Porro no minuto que causou mais problemas ao Grimaldo do que o Esgaio no jogo todo. E isso é verdade, mal entrou o Porro àquele lance que até os jogadores pediram penalti e ele praticamente passa logo a voar pelo Grimaldo. E depois o golo do Sporting é um golo da seleção espanhola. Portanto, o Porro faz aquele passe maravilhoso à David Beckham para o Sarabia. O Sarabia tem aquele domínio fantástico e depois marca aquele grande golo. E é o que eu estava a dizer, e o Sarabia é outra louça em termos de qualidade. Há realmente momentos que não está em jogo. A primeira parte do Sarabia até nem foi nada de especial, pelo contrário. Mas depois aparece. E eu acho que há aqui uma coisa, e as pessoas têm que perceber uma coisa. Quando metes qualidade dentro do campo, a qualidade que já lá está dentro sobressai. Portanto, quando começas a adicionar qualidade com a entrada do Porro, a qualidade que já está dentro do campo, como Sarabia, Pote, Paulinho, começa a aparecer muito mais. E é isso que se nota nestas equipas. Enquanto vais colocando qualidade, aumentando a qualidade, os outros jogadores sobressaem-se. Por isso é que aquelas grandes equipas do Milão, aquelas grandes equipas do Barcelona, do Real Madrid, porque não é só um ou dois jogadores terem qualidade, é quando têm 4, 5, 6, 7 jogadores de grande qualidade, certo, todos eles começam a funcionar sempre muito melhor. E mesmo que passe um despercebido, os outros aparecem. E é isso que acontece com uma equipa. Quando metes qualidade mais dentro do terreno, depois sobressai-se, obviamente, a qualidade dos outros. Foi isso que aconteceu no Sporting. Depois eu acho que, obviamente, houve as substituições que o Ana Marinha achou necessárias, até por causa de gestão de cartões amarelos. O Sporting podia ter saído um bocadinho mais... podia ter tido um bocadinho mais inteligência no, em termos de ter a bola para não sofrer naqueles momentos finais do Benfica. Podíamos ter segurado muito melhor a bola, podíamos ter matado o jogo, mas também poderíamos ter segurado saber quando sair e saber quando guardar. Não fizemos isso, mas a verdade é que o Benfica, apesar de bombear muitas bolas para a área, nunca conseguiu criar nenhuma situação do golo. Portanto, é uma vitória mais que justa do Sporting, foi o que o Pedro disse. Eu por acaso, senti-me muito calmo a ver o jogo. Sentia-se que o Sporting era uma equipa superior, era mais equipa, como se diz, tinha mais opções, tinha jogadores com muito mais qualidade na frente de ataque. O Benfica não conseguiu mostrar isso. Acho que o treinador do Benfica, e falando um bocadinho do Benfica, aquele meio-campo nunca se encontrou. O meio-campo do Benfica subiu com a entrada de Pizzi e Tarate, jogadores que sabem ter a bola, puseram muita mais dificuldade ao Sporting. Portanto, o Benfica é uma equipa que está à procura de um modelo, de uma identidade, e o Sporting é uma equipa que tem identidade e tem processos já definidos. Ah, isso notava-se no jogo. Aquele era um jogo em que sabia jogo que nós sabíamos que podia haver uma reviravolta de maneira fácil, ou mais fácil, era este, porque sentia-se que o Benfica nunca causou perigo, nunca nos ameaçou, e acho que o Sporting é uma justa equipa. Nunca foi preocupante, digamos. Depois assim, é o que estavas a dizer. O Ruben Amorim conquista 3 taças da Liga seguidas, uma pelo Braga, 2 pelo Sporting. Portanto, além de conhecer o Benfica, conhece muito bem esta taça da Liga. O Ruben Amorim, pá, tem a estrelinha que tem, né, também em finais. Tem a estrelinha para ganhar competições, ganha o seu 4º troféu pelo Sporting, consegue fazer o que nunca ninguém fez até agora, que é vencer o Benfica numa final da Taça da Liga, e portanto agora o que se pede ao Ruben Amorim é que consiga fazer o que nunca se fez, que foi recuperar para o Futebol Clube Porto 6 pontos na segunda volta. O Porto sempre que teve este avanço ganhou o campeonato, e portanto se o Ruben Amorim é um quebra-recordes, eu só lhe peço mais um. Ruben, fecha aí a porta, senão o Edo assim ainda foge. E, portanto, a única questão que Ruben Amorim nos pode dar aqui mais um recorde, é quebrar mais um mito, é recuperar os 6 pontos que tem para o Porto e dar-nos o bicampeonato. Agora, não será fácil, mas a verdade é que o Sporting mais uma vez provou que está no caminho certo, que é o caminho das vitórias e dos títulos. O Pedro já referiu e bem, a equipa com mais títulos com o VAR, nos últimos 5 títulos disputados em Portugal vence 4, e é isso que nós queremos. E eu e o Pedro falámos isso, e batemos, até se calhar falámos muito disso no pós-jogo, que foi a cultura de vitória. Aquilo que nós aqui batemos durante 4 anos ou 3 anos, aqui sempre, cultura de vitória, exigência. E, por exemplo, uma das mentalidade, coisas... mentalidade, planeamento, tudo. E, E posso dizer mais, ainda não sabe as contratações, mas a serem as contratações, o Sporting é atualmente a melhor equipa a mexer-se no mercado. Mas isso vem a quem vier. E já se provou noutras janelas e vai-se provar nesta janela se forem fechados os negócios. E depois, outra coisa que eu queria dizer, aquele nível de exigência que nós queríamos ao Sporting é exatamente o inverso daquilo que agora estão a pedir ao Benfica, que é ouvir o Nuno Luz a dizer ao treinador do Benfica, ou lá quem foi, a dizer: o Benfica fez uma grande primeira parte. É o nível de exigência que nós tínhamos antigamente no Sporting e não queríamos, aquele nível de exigência que não existe. Achar que foi feito, achar que na televisão a dizerem como faltava alguns jogadores, acabou por um benfiquista, que eu penso que é o Fernando Guerra, na Bola TV, dizer que apesar de faltar ali aos jogadores, não foi mal de todo. E eu, dizer aquilo. Não foi tão mal assim. Não, então equipa... no Luz levaram 3. Uma equipa grande, estar a ganhar 1-0, no único remate atrás da baliza, em que teve o Sporting, se eu não me engano, era 70% de posse de bola, até era mais, acho eu. Era 77% contra 23% do Benfica em posse de bola no intervalo. E dizer que fez uma excelente primeira parte, é que não foi uma primeira parte razoável, foi uma excelente primeira parte só por ter marcado um golo, quando se via que a equipa estava praticamente ali à beira de sofrer o golo, é aquele nível de exigência que nós nunca queríamos. E o Pedro, estamos aqui há mais tempo, não é, Mariana, e tu depois, que nós sempre exigimos aqui no Sporting 160, ao Sporting, era uma equipa que soubesse estar no mercado, uma equipa que tivesse a lutar por títulos, e que nestes grandes jogos também mostrasse a verdadeira essência do Sporting, que é ser grande. E, portanto, era só isso que eu queria frisar, porque achei curiosa, mal é se alguém com um jogo daqueles diga que fez uma grande primeira parte, uma grande exibição. Portanto, eu espero que nunca se volte a falar disso, pelo menos em termos de Sporting, obviamente, como alguns outros estou eu bem, mas era isso que eu queria mencionar, porque acho que era muito importante, aquilo ficou-me na retina. Aquilo não é um nível de exigência, aquilo é uma aceitação já de algo que está muito mal. E o Sporting não, aqui o Sporting existe, o Sporting, nós é, podemos dizer, o Sporting até fez uma primeira parte em que domina e não marcou, ok? Agora, vitória justa do Sporting, troféu importante, pelas palavras do Amorim, e para frisar, os parabéns à Sport TV por ter convidado o Ruben Amorim para aquela entrevista logo ali no camarote. É espetacular a entrevista. Ruben já Amorim o ano levou... passado tinham feito, sim. Slimani descendeu com o Lyon, afirmou o Fabrizio Romano. Estão-me a mandar, portanto... aqui, já estava aqui a receber as mensagens, já fui confirmado, claro. Porque eu tenho sempre cuidado, porque eu, como não tenho fontes nenhumas, toda a gente sabe que eu brinco com essas coisas. Eu tenho duas fontes, são os grupos de WhatsApp que ligo o que ligo, é brincadeiras, às vezes... um ou outro diz uma coisa que provavelmente é verdade, e a minha outra fonte é a minha fonte mais segura, que é o João Castro, é a minha fonte, como todos nós, é a minha fonte, é o João Castro, se ele disser... A fonte toda a gente é João Castro. E é a minha fonte. Oh, Maria, deixa-me só dizer aqui uma coisa rápida. Só aqui, que não tem nada a ver com o podcast, mas estava a perguntar aqui quando é que regressava ao Fibre Pitch, porque havia aqui gente que pelos vistos via. Certo. Deixa-me só perguntar, dizer que ao Henrique... Só não regressa porque o João Gonçalves, que é o moderador desse podcast que fazíamos todas as semanas, tem estado em trabalho interminável e aquilo é todos os dias. Acho que agora há condições para regressar, vamos ver, talvez regresse em breve, vamos tentar. E é um num grande, formato grande podcast, digo já, portanto, se não está-se a confirmar aquilo que se falava há bocado do Castro, ou seja... Rescindo hoje e vamos ver se assina hoje ou amanhã ou depois de amanhã, mas... Sendo um jogador livre, de acordo com aquilo que ele sei, pelo menos podemos, pode assinar mais tarde. Agora, aproveitando aqui para vos dizer que temos mais dois temas, um deles é o tema da noite, o tema do mês, se assim podemos dizer, que é o mercado, e depois então os jogos desta semana com a Bessad e com o Famalicão. Como acho que é um mercado que interessa a toda a gente e ainda falta bastante tempo. Há muito tempo que não tínhamos tanta gente a ver em direto, portanto, eu diria que não estão aqui por nós, por mim não é de certeza para me ouvirem falar. Também não. Nem pelo João mais do que eu, pela Mariana também. Agora, está aqui tanta gente. Eu acredito que muitas das pessoas estejam por aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes que acontece, que é uma espécie de terapia. Estamos todos desejosos que aconteçam boas novidades. Há um potencial de acontecerem boas notícias. O Edwards praticamente fechado, o Slimani supostamente estará quase 3/4 do negócio encaminhado e, portanto, está toda a gente aqui a passar um bocado de tempo para não estar constantemente a fazer refresh às páginas e à espera dos tweets de alguém, portanto, que diga. portanto. Enquanto é dizem e não dizem, vamos aqui fazer a divisão do jogo com a Bessada e com o Famalicão e depois sim, vamos criar... Acho que ninguém quer ouvir isso, Mariana, mas... Ninguém quer ouvir isso, Mariana, mas sim, e qualquer coisa nós também interrompemos, entretanto, se houver alguma... Não, porque imaginem, vai chegar a um ponto onde nós não vamos ter novidades, vamos ter tempo, nem vão existir nem vamos... mais perguntas. Portanto, há muita coisa de marcar. Há sempre coisas para dizer, sei lá, podemos dizer que o Filipe Gomes assinou pelo Santa Clara Vinto do Leones, o Matias Lacaba veio do Porto Cabelho para o Tondela, sei lá, o Patrick do Grêmio veio para o Santa Clara, ainda não está fechado. Podemos ir dizer coisas umas atrás das outras também. Não tem interesse para a maior parte das pessoas, mas podemos dizer aqui. Também dá. Não, agora falando aqui... Falando olha, aqui, o Rodrigo diz que viu o Slimani no aeroporto. Se tivesse mandado uma foto, é que tinha piada, assim seria. Exato. Isso era verdade. Assim agora dizer, assim eu também posso dizer que vi o Slimani ainda ontem na Cabo do Castro. Ah, mas não tirei foto. Mas não estava, não estava. Assim, agora falando aqui, fazendo uma divisão e pegando aqui no mercado, acham que o Rubén Amorim tem possibilidade de apostar com reforços que podem chegar já nestes próximos jogos? E quando digo próximos jogos, estou a falar, quer em jogos do campeonato, quer no jogo com o City, que é um jogo que está praticamente aí à porta. Obviamente ainda faltam aqui alguns dias, mas é um jogo que está praticamente aí à porta. Vem um mês muito pesado. Acham que o Mourinho vai mesmo apostar nos reforços ou vai deixar que ele chameante em primeiro? O Castro está a levar por minha causa, porque estão aqui a dizer que nós irritamos com os tweets sobre o mercado. O Castro praticamente não fez tweets sobre o mercado, então hoje nem tweetou. Mas já está a levar por minha causa. Sporting não fiz quase nada. A pergunta era sobre nós podemos meter os jogadores já a jogar. Se acham que a Mourinho pode pôr os reforços já a jogar. Pode, claro. Assim, contando com a saída já de Tiago Tomás e Giovane, as coisas ficam muito apertadinhas para ir para o banco. Portanto, eu acho que o Edwards é certo no Sporting, como muita gente já mencionou, e portanto... acho que está mesmo certo no Sporting, que falta só oficializar, e como tal, o Edwards vai fazer parte da convocatória rapidamente, porque ainda para mais com a ida do Géni Catano para o Vitória, portanto nós ficamos aqui sem o Géni, sem o Giovanni e sem o Tiago Tomás. E, portanto, nós ficamos com muitas poucas soluções ofensivas no banco, não é? E, como tal, Edwards chegando é uma das soluções, é uma das soluções rapidamente para o banco, e eu acho que o Amorim vai convocá-lo desde logo para o banco. Primeiro porque vai adiantá-lo à equipa, não é? Às dinâmicas de estágio da equipa. E depois porque também não tem mais ninguém para levar para o banco em termos ofensivos. Quem é que fica ofensivamente no banco? Fica o Tabata, não é? E se o Nuno Santos jogar a titular, nem o Nuno Santos fica ao banco. Portanto, ficava. Imagine se agora para o Abeçado, para o Jamor, nós decidimos o Mateus Reis a central, o Nuno Santos à ala, no banco só vai estar o Tabata, não vai estar mais ninguém. A não ser que o Ruben convoque, obviamente, o Rodrigo Ribeiro, o miúdo lá para o banco. Porque de resto, portanto, se vier o Edwards, eu acho que vai ser rapidamente integrado. Não será titular, mas será realmente uma das opções para o banco, em termos de Edwards. E, portanto, em relação ao Slimani, não tenho a menor dúvida que também se vier era logo a opção para o banco. E imagina, tendo saído o TT, apesar de ter ido emprestado um anime com a opção de compra, achas que a Mourinho... exato. Achas que a Mourinho não pode ter aqui uma oportunidade, como tu disseste bem, de ir buscar a miúdos à equipa B ou sub-23? Pode, lá está, o Rodrigo Ribeiro pode ser uma das soluções. Acho que é dos jogadores que já treinou a equipa A e, portanto, é mesmo uma solução para estar presente. Agora, não é o ideal, não é? Há que dar tempo ao tempo. Eu acho que às vezes, eu acho que o Amorim faz isso muito bem. Às vezes, uma pessoa pode pensar como é fácil lançar jovens, mas o Amorim tem muito cuidado em lançá-los, não lança para queimá-los, não lança em momentos mais tensos, lança em jogos mais calmos, também não convém lançar, agora já não vamos ter jogos mais calmos, não é? Já não temos Taça da Liga, Taça de Portugal só os meios finais, portanto, por exemplo, e depois podemos agora falar, é obviamente, quando falamos de Giovane, por exemplo, a saída de Giovane é perfeitamente entendível, não é? Giovane ia jogar em que jogos? Se vieram Edwards e Slimani. Era difícil para Giovane, se já não tem jogado agora, com a saída de... Achas que a Itália lhe vai fazer bem? Não, acho que para ele vai ser bom... Em termos estáticos? Em termos vai estáticos. Vai apanhar também um grande treinador. Não sei se vai ter muitas hipóteses de ser titular, digo já aqui, perentoriamente. Mas acho que em termos táticos, toda a expectativa, viver fora e tudo, para um jogador que esteve sempre agarrado muito ao Sporting, às vezes o crescimento, não só em termos de como jogador, mas como pessoa, é importante. Novas filosofias de treino, vai haver outras coisas, pode realmente... O Giovanni é um jogador muito de, entre aspas, de engate. Pode ser um jogador que entra na Lazio e de repente marca um golo ou dois, e a moral cresce. E o Giovanni já se percebeu que é um jogador que gosta de ser mimado pelos treinadores, tem que estar com a moral alta. Não é aquele jogador que quando está em baixo consegue render, não. Ele tem que estar sempre on top para poder render. E portanto, eu acho que para ele vai-lhe fazer bem, enquanto pessoa, enquanto jogador, enquanto mental, nível mental também vai ser importante. E é uma boa experiência, sempre Itália é sempre uma boa experiência para qualquer jogador de futebol, não é? Uma liga das Big 5, portanto, das Big 5. E portanto, é importante para o Giovanni. E o Giovanni não ia ter minutos cá, nós temos que ser perentórios. E depois, já ouvi falar, em 8 milhões é pouco, da cláusula, que eu acho que não é obrigatória, ainda não se sabe. Acho que não se sabe, pois não, Pedro, que a cláusula ainda. Acho que ainda não saiu essa. Era a informação que corria, que era os 8 milhões como opção de compra, mas oficialmente ainda não se fala. Se é obrigatória, se não é. Sim, a notícia que cheguei a ver é que era opcional, mas não. Certo. Não, mas não, vale o que vale, não é? Não, ainda não é oficial. Exato. Vamos esperar. Pronto. E portanto, acho que era importante para o jogador. E muita gente estava a criticar, eu já havia criticado os 8 milhões, mas a verdade é que não há muitas ofertas para o Giovanni. Nós temos que pensar que o Giovanni é um jogador que tem alguns problemas físicos, tem um historial de lesões grave, está há muito tempo sem parar, sem jogar, não é? E portanto, quem vai avaliar um jogador, como já fiz, eu vou ver sempre a ficha clínica do jogador. Se o jogador tiver muitas lesões, não tem minutos, obviamente que ninguém vai dar 15 milhões para um jogador que tem esses problemas, quer de lesões, quer que só aparece de vez em quando, que tem muitos poucos minutos. E portanto, o mercado também, e há que explicar isto às pessoas, o mercado pós-Covid é diferente do mercado pré-Covid. Portanto, há valores que nunca vão ser praticados como se praticava no passado, porque os clubes perderam receita, os clubes têm ainda algumas dívidas, portanto já não há tanta especulação como havia de mercado, e portanto o mercado está diferente, as pessoas têm que perceber que o mercado está um bocado diferente. Está esquisito mesmo, está diferente e está esquisito. E portanto, nós nunca recebemos uma proposta de 8 milhões para o Giovanni. Portanto, conseguir este empréstimo a Lazio e depois ainda ter uma cláusula de 8 milhões, que eu vou especular a dizer que não é obrigatória, mas obviamente que depende depois do rendimento do jogador. Se o jogador conseguir cumprir e agora marcar, acho que é um negócio possível nesta altura, porque não é fácil de ressaltar, por exemplo, de ressalvar que o Giovanni vai jogar contra o Porto na Liga Europa. Ora, esta... O Giovanni vai jogar contra o Porto na Liga Europa. Talvez, talvez a Lazio tenha aqui uma vantagem relativamente a isso. É verdade. Talvez. Vamos ver se o que é que irá acontecer. Agora, acho muito bom para o jogador, e como para o Tiago Tomás, o Pedro até... Mas o Tiago Tomás vou deixar para o Pedro, que o Pedro falou para o jornal alemão. Eu só respondi a um... Diz lá, sobre o Tiago Tomás... Eu achei muito curioso porque epá, volta e meia aparece, é a segunda vez que me aparece. Assim, que me questionam jornalistas do Bild, do jornal alemão, vale o que vale, muita gente que aquilo é quase como um, enfim, é um jornal que tem ali algumas considerações, enfim, não é propriamente, mas pronto, é o que é, não interessa. E apareceu-me o jornalista todo, não só apareceu, e eu gosto de ver sempre quando é que há ali alguma credibilidade, pelo menos na questão, ainda até me deu o telefone dele se eu quisesse ligar. E perguntar sobre o Tiago Tomás, achei piada porque ele, na brincadeira ali, eu achei aquilo na brincadeira, mas ele meio sério a dizer, como um especialista em assuntos do Sporting e não sei o que mais. Especialista, que é que... claro, está. E eu disse, a primeira coisa que lhe disse, eu até acho que tenho aqui isso, eu até posso vos dizer que uma das coisas que ele, e depois aquilo foi publicado hoje, realmente no jornal, e já lá está, foi o Leon Potuzek. E ele, na verdade, eu disse logo que não sou propriamente a melhor pessoa para falar de questões de jogadores. Disse-lhe que tinha um jogador que tinha sido importante na época passada, na luta pelo título, onde ele tinha jogado mais. Depois que o aumento da qualidade da nossa equipa tinha ficado sem espaço, nomeadamente porque na frente o Paulinho já estava o ano passado, mas passava a ser um titular absoluto. Sarabia, acho que não há muito para dizer, foi relegado para o banco. mas é um jogador com muito potencial e que merecia ter a oportunidade para continuar a jogar. Depois ele perguntou-me alguns pontos fortes, eu falei-lhe na capacidade de finalização que tinha que ser melhorada, e nomeadamente nos duelos aéreos. E depois ele faz uma pergunta que eu acho piada, porque ele estava a investigar a peça toda, e estava no final ele diz: olha, obrigado, vou fazer esta quote que tu disseste, se concordas, e depois, olha, só mais uma questão, ele em 48 jogos marcou 3 golos, não é propriamente o melhor resultado para um atacante. Depois falámos um bocadinho sobre essa questão, e depende muito também dos sistemas. Curiosamente, depois o treinador ainda hoje falou disso, que não falou da capacidade de marcar golos, mas da capacidade de entrar no sistema ofensivo para ajudar a marcar golos, e foi isso. Desculpa, achei piada porque depois acabou por sair a reportagem hoje no jornal, mas eu preferia que ele me tivesse perguntado sobre setas. Eu podia claramente ser muito mais, podia ter dissertado muito mais do que acabei por dizer, mas a verdade é que todos nós, acho que não é difícil de perceber que o Tiago Tomás, tal como o Giovanni, são jogadores que precisam de jogar, uns em estágios completamente diferentes, o Gilmar com mais idade e com menos oportunidades, se calhar. O Tiago Tomás numa fase inicial da sua carreira, vamos falar de um jogador com 19 anos, e que é importante que possam jogar, que possam ter oportunidades, e acima de tudo, são jogadores, pá, sinceramente, o ano passado falamos muitas vezes, e bem, das vezes que o Giovanni entrou em campo nos pós-jogos, lembro muitas vezes falar disso, e até colocámos em questão porque é que ele não entrava mais vezes, e que se calhar mais valia sair, falamos disso muitas vezes. Do Tiago Tomás, e eu estava a dizer, e tanto o Giovanni como o Tiago Tomás são dois jogadores respeitaram bastante o Sporting, acho que não são daqueles casos. É uma coisa que, aquela coisa de se achar que os jogadores se revoltam contra o clube e que mandam o que aconteceu, só acontece quando não se ganha, porque quando se ganha tudo é diferente, tudo pode ser feito de outra forma, e que é o que, por exemplo, no caso do Bruno Carvalho, teve ali um pouco de azar também. Se tem conquistado o título, já dissemos isto várias vezes, não queria estar agora aqui a ir por aí, mas se temos conquistado o título 15-16, não sei o que é que seria o Sporting depois disso, nem nunca havemos de saber. Mas este caso, acho que o Tiago Tomás merece toda a sorte do mundo. Claro que tem ali uma opção de compra que eles podem ativar se fizerem uma boa temporada. Mas é, se Ruben Amorim não conta com ele, e não contava com ele, e acho que estava à vista de todos, não acho que não havia dúvidas nenhumas, merece a sua oportunidade, merece construir o seu espaço. E eu fico muito contente que o jogador, pelo menos, tenha tido a oportunidade de fazer um percurso de parte da formação, como eu também disse nessa peça, e chegou à titularidade do Sporting, chegou à equipa principal e foi campeão. É o trajeto completo de um jovem jogador. Quando tu vens para uma academia, quando tu és treinado, não são os títulos dos júniores ou dos sub-15, ou seja, que te interessam, é o percurso que tu és feito, que tu fazes. Depois chegas à equipa titular, à equipa principal, tens as tuas oportunidades, vais entrando, umas vezes titular, outras vezes não, mas fazes parte. O ano passado ele terá feito 50 jogos, ou uma coisa assim do género, 40 e tal, já não me recordo. E, no final, foste campeão e és reconhecido por ter feito parte da equipa campeã, terminou, pelo menos tenha... Claro que nós gostaríamos que ele continuasse... Passaste pudesse, o percurso mas faz todo, o percurso mas que fizeste... nós esperamos que mais... E isso era o que nós gostaríamos de ter mais vezes. Fechei a porta, Castro, não deixe sair. Mas não, isso era o que nós queríamos. Deixa-os aí, quietos. E isso é que é o percurso interessante. Agora, era o Inácio, coitadinho. Ele é coitadinho. Está que ele está aí muito bem. Inácio não tem. Quieto. Falhou ali uma vez. Já chegou. Já falhou a vez que devia ter falhado. Ficou logo sem sopa no dia seguinte. Já foi. Olha, só para vos dizer que o backstage já foi lançado. Obrigada, André Igreja. Obrigada, André Igreja, por ter esperado que nós estivéssemos aqui para lançar o backstage. Era espetacular. Bem, mas falando aqui, puxando aqui um bocadinho à vertente técnica, depois à vertente emocional deste jogador, eu já vou buscar ali ao Pedro Varela, porque ele é como eu. João, Slimani é talvez o nome que nos últimos anos de mercado, e acho que não estou a exagerar, se fala que sempre vai regressar ao Sporting. Este ano, Slimani é certo, e Slimani vem, e Slimani regressa, e os adeptos querem Slimani, e o Sporting pede Slimani, e o Slimani pede o Sporting, e a casa do Sporting... Vamos lá falar de Slimani. Verdente tática da situação, o que é que Slimani traz à frente de ataque que nenhum outro jogador do Sporting tem? Antes do Castro neste dizer momento? Qualquer coisa, deixa-me só dizer... Que o Fabrício acaba a confirmar a Slimani. Eu ainda me lembro de ir aos estádios, aqui quando se podia ir aos estádios à vontade, e ao meu lado estar gente a dizer que o Slimani tinha dois blocos de cimento nos pés, nunca mais me esqueço. E hoje em dia o Slimani é quase tão pedido como eu para a presidência do Sporting. Atenção que o Fabrício Romano confirmou o Slimani no Sporting. Sim, já está tudo a confirmar, a CMTV, a bola, está tudo aqui a dizer, estou a dizer CMTV porque acabaram de pôr aqui a CMTV. Certo. É só por isso que vou referir, a bola, já tudo, mas pronto. É, acho que não era, acho que é o culminar do que se estaria à espera. À espera. E, aliás, deixa-me fazer aqui vou dizer aqui uma coisa, e o Castro pode falar disso antes, e interrompi-te, Mariana, mas ainda hoje tarde eu disse isso ao Castro, eu perguntei ao Castro, quando estávamos aqui a congeminar todas as transferências, eu o Castro, na hora do almoço, falamos um bocadinho, e eu até perguntei ao Castro, por causa da possibilidade, sei lá, onde é que o Slimani poderia ir, porque se não vier para o Sporting, onde é que ele poderia ir, porque não era fácil. E agora o Castro vai por aí fora. Eu acho, pronto, em Slimani, a minha dúvida, eu vou contar aqui um bocadinho de... O Slimani já aqui há uns tempos teve para vir para o Sporting. Mas foi numa jogada mais onde o empresário, o próprio Slimani, e diga-se passagem, acho que não tiveram no seu melhor, e a verdade é que utilizaram muito para a promoção e não baixavam o ordenado. Portanto, não veio nessa altura. Na janela e portanto falava-se muito à altura, e o Sporting não conseguiu o Slimani, não, o Sporting pelo Slimani, e neste caso os empresários que não são fáceis, os empresários de Slimani, diga-se passagem, na altura não baixaram um cêntimo, e portanto Slimani andou nas bocas dos jornais e nas bocas do mundo, mas não veio para o Sporting. Em setembro, Slimani não foi opção, Ruben Amorim não, nem sequer pôs essa questão, porque o Ruben Amorim, se vocês se lembram nas conferências de imprensa, disse sempre que o Tiago Tomás era a solução para Paulinho. Portanto, como já tinha Paulinho, tinha Tiago Tomás, portanto, em setembro nunca foi hipótese Slimani. Hoje não, neste mercado, sim, Slimani é hipótese. A minha dúvida era sempre esta, se o empresário ou o Slimani, eu falei nisto no pós-jogo ou na rádio, acho que foi no pós-jogo, não foi Pedro. Aqui há duas hipóteses para o Slimani, ou queria dinheiro ou queria vir para uma equipa capaz de conquistar títulos. Não há... O Pedro Sepúlveda, que toda a gente anda doida com ele, já confirma, salário de 1,5 milhões, rescisão de contrato de ano e meio. Assina até junho de 2023. Baixo o salário. Era isso que o Castro ia dizer, por isso é que eu tenho que estava a dizer. Exatamente, era o que eu estava a dizer. Havia duas hipóteses de que o Slimani tinha: ou queria dinheiro ou queria troféus. Se quiser dinheiro, tinha aceito a proposta da equipa do Leonardo Jardim e tinha ido para a Arábia. Acabava a carreira de Slimani enquanto jogador com algum nome na Europa. Se queria vir para o Sporting, havia uma hipótese. E tinha que prescindir de verbas para vir para o Sporting. Portanto, o Sporting nunca poderia ir em loucuras em termos de orçamento e portanto, havia aqui esta conjugação. Depois ainda havia o terceiro problema, que era o Leão dispensar ou não Rashidi com o Slimani, chegando a acordo com o jogador. Obviamente que o Leão poupa aqui também ordenados até o final da época, e portanto é também importante para o Leão esse aspecto. E o jogador deve ter chegado a acordo com o Leão, rescindiu, e já se previa que o Sporting queria. Havia também aqui a questão se o Sporting podia querer meia época para ver como é que estava Slimani, porque Slimani tem 34 anos, ou 33, ou 34, não sei. E portanto já não é o mesmo Slimani que nós estávamos habituados, há que dizer isso. Temos que baixar um bocado as expectativas em termos de idade, traz menos velocidade, se calhar traz menos capacidade física. Depois já vou a outros aspectos técnicos que eu acho que é possível. E portanto o Sporting tinha que chegar aqui a um acordo com o Slimani em termos de verba, e Slimani tinha que, obviamente, para vir ao Sporting, ter que fazer também um esforço. Isto para um negócio é bom, tem que ser bom para ambas as partes. Ele queria estar e queria jogar, certo? Acima de tudo, acho que é por aí. Dizer, também sabes que estes nós jogadores precisamos têm... de uma frente de ataque, e Slimani acabaria por também querer jogar num sítio onde já nos fez felizes e onde já foi feliz. A verdade é que Slimani também nos últimos tempos não tem tido grandes passagens por grandes clubes. Teve uma boa época no Mónaco, a verdade é que no Lyon vai jogando alguns minutos. Anos horríveis praticamente. Nada exatamente. E, portanto, vê no Sporting a possibilidade, e numa equipa como o Sporting, que tem uma boa estrutura, que está a jogar bem, que está a conquistar títulos, é muito mais apetitoso regressar do que um Sporting longe de títulos, longe de ter uma grande equipa. E, portanto, o Slimani aqui, e estes jogadores às vezes até têm uma entourage atrás deles, muitas pessoas, e têm que alimentar muita gente, podia optar simplesmente por ir para a Arábia e dizer assim, pronto, agora vou ganhar aqui uns milhõesitos e está feita a minha carreira. Mas, aqui também demonstra muito, se calhar, da personalidade de Slimani, que aos 34 anos ainda quer vencer títulos e quer vencer títulos ainda quer marcar ao Porto, como também fazia. Exatamente. E, portanto, o que é que Slimani pode trazer ao Sporting? Pode trazer tudo aquilo que nos já habituou. Pode trazer golos. Obviamente tem muito mais presença na área do que o próprio Paulinho. É um jogador que também pressiona bem. É um jogador aguerrido. Finaliza melhor que Paulinho, em termos comparativos. Em termos de cabeceamento, é claramente superior ao Paulinho. Aí acho que é inequívoco para todos, se nos lembrarmos golos ao Benfica, ao Porto, de cabeça, golos inacreditáveis. Por exemplo, Paulinho, ainda agora contra o Benfica, teve lá uma situação de cabeça e foi o que foi. E, portanto, agora, o Paulinho acho que dá mais ligação, está mais habituado às rotinas, mais ligação. É mais um jogador que joga em 9,5 do que Slimani, mas Slimani também sabe ter a bola atrás. Cresceu muito na altura com Jorge Jesus, vocês lembram-se, com os primeiros. Certo. As recepções de Slimani, a bola andava para a frente de 2 metros e perdia a bola, e agora era Slimani não. Os tempos do cimento que o Varela dizia na altura. Os tempos do cimento do Slimani, e agora não. E depois eu acho que uma coisa, o Slimani é muito mais agressivo dentro da área do que o Paulinho. Enquanto Paulinho às vezes dificilmente ataca o primeiro poste, é um jogador muito menos agressivo nos duelos. Agora sim, confirmado mesmo, o Lyon acabou de confirmar que rescindiu o acordo com o Slimani. Portanto, agora mesmo está o clube, certo. Agora está mesmo confirmado que o Lyon acaba de tweetar que está. Ah, não! Ah, sim, sim. A ver com o livro. Ah, sim, sim, exatamente. Tá. Exatamente. Estou a ler bem. Sim, sim, está confirmado que rescindiu, agora sim. Sim, e não tenho a menor dúvida que será. Sim, dois será minutos. Estava aqui a ver se o Twitter era de agora, porque até me confundiu. Porque os gajos falam do Leicester e agora já percebi, porque ele chegou do Leicester livre. Ele chegou nem do sei para Leicester, que é que eles põem aqui o Leicester. Até me confundiu. Até confundo. Ainda por cima é francês e o francês não é propriamente só tipo 3 anos e não, portanto, é propriamente, mas está aqui em forma a ver, trovei a corre da Vec e Isla Slimani. Exatamente. Está certo. Resolução de imediata do contrato. Pronto. Então agora o Sporting já pode anunciar. Sim, e... Desculpa, e depois, não faz mal, e não só, está aqui a confirmação do Lyon que diz, o internacional argentino Striker, que jogou pelo Lyon, vai jogar, o seu próximo clube será o Sporting Portugal, um clube que ele já jogou, está na página do Lyon. Ah não, já está na página do Lyon, exato, já está na página do Lyon, é isto que eu abri agora. Aí, Slimani sobre, Sporting. Pronto. Já está confirmado, exatamente, Slimani no Sporting, está agora sim, é confirmadíssimo, o Lyon acaba super de confirmar. Slim. Agora Slimani, agora Pedro, sim, agora é oficial. Eu agora queria, além do poder oficial de choque do Slimani e da capacidade de agressividade de ir ao primeiro posto, por acaso Paulinho teve uma boa jogada, aquele remate à barra de Paulinho foi muito bom, foi das sim poucas vezes que ele ataca o primeiro posto daquela forma, mas Slimani é muito mais agressivo dentro da área. E em essas situações eu acho que sim, podemos jogar com Slimani e Paulinho, se for necessário, e se estivermos ali à rasca, eu acho que sim, pode dar outra presença, até acho que pode libertar Paulinho em termos de moral para golos, porque Slimani, a verdade é que Slimani jogando, os defesas vão ter que ter uma marcação muito mais atenta, porque Paulinho recua muito, e Slimani com aquela presença vão estar muito mais, ou seja, pode fixar os defesas e Paulinho até ter mais espaço, se for o caso. Mas deixa-me dizer uma coisa em relação ao mercado do Sporting, eu acho que isto, acho que toda a gente agora devia parar. Olha, de tentar fazer. Há pouco o Daniel perguntava aqui no chat, acho que o Pedro já não consegue apanhar a pergunta, mas há pouco o Daniel Ferreira perguntava, acho que era o Daniel Ferreira, perguntava aqui no chat uma palavra para definir este mercado. Eu acho que é excelente. Era isso que eu ia falar do mercado. Eu acho que nós temos que dividir aqui duas coisas. Temos que eu vou dar este elogio à pessoa em si. É uma pessoa que entrou para a estrutura do Sporting para as contratações. É verdade que também entrou na altura de Ruben Amorim, mas é uma pessoa muito competente nas contratações desde que entrou. E o Sporting, desde que ele entrou, tem tido boas negociações, a meu ver, e tem tido mercados muito mais certeiros. E porque não é fácil às vezes, tu podes ter um jogador, mas não é fácil ir lá fechá-lo, não é? É preciso ter capacidade negocial, é preciso ter alguma capacidade também de inventar cláusulas e coisas assim. E portanto, eu acho que aqui temos que dar os parabéns à estrutura do Sporting, que consegue, para mim, é o clube português que consegue o melhor mercado, novamente, mais janela de mercado, e consegue trazer. O Edwards, que acho que é um jogador com um potencial enorme, de um para um, de conseguir de transporte de bola, um jogador que cria mais oportunidades que qualquer um jogador na primeira divisão, um jogador que também tem golo, tem assistências e, portanto, vai trazer essa capacidade ao Sporting que nós não tínhamos nas alas, num jogador dessas características, nós não temos jogadores com essas características. Vai-se preparar também para daqui a 6 meses ser titular e ser o substituto natural de Sarabia, a meu ver, do lado direito do ataque do Sporting, e traz agora Slimane. E, portanto, o Sporting fica com uma das frentes de ataque de Portugal das melhores, porque ficas com Paulinho, Sarabia, Pote, Slimane, portanto, tens aqui grandes opções. Vamos ter sempre boas opções no banco, e a Mourinho vai ter sempre aquelas opções, Mariana, que não tem agora. Quando agora tem que chamar Coates para ir para a área, agora não tem que chamar Coates a 10 minutos do final para ir para a área. Está lá um Slimane para isso. Contrário, atenção, pode jogar Slimane de início em alguns jogos e depois, quando for preciso, meter dois avançados e entra Paulinho. Achas que o Amorim é menino, se me permitem a expressão, para tirar a titularidade ao Paulinho e dá-la a Slimane? Eu acho que aqui tem a ver muito com a gestão e conforme os adversários. Se até à data nós temos que jogar sempre com o Paulinho, se calhar em alguns adversários que vão jogar mais fechados, não é? Vamos imaginar um autocarro em Alvalade, tu jogarias com o Paulinho ou jogarias com o Slimane? Se vai haver mais cruzamento, se vai haver mais densidade populacional de jogadores dentro da área, e o Sporting tem que abusar um bocadinho às vezes dos cruzamentos porque não consegue jogar por dentro. Slimane é muito mais agressivo, ganha muito mais bolas de cabeça, é mais forte nos duelos, finaliza melhor, e portanto acho que deixa de haver um Paulinho sempre titular. E agora há dois jogadores que nós podemos jogar consoante o adversário, consoante as cargas físicas também, a condição física de cada um, e o Sporting fica assim agora finalmente com dois pontas de lança, não é? O que é muito diferente do que tínhamos até agora. Portanto, é um grande mercado, e há que dar os parabéns também, obviamente, ao Viana, à estrutura do Sporting, neste caso às pessoas que fazem as negociações, porque o Sporting tem sido muito certeiro nos últimos mercados, não de contratar nenhum Teles à meia-noite e a fazer F5, portanto, estamos a contratar Slimane, provavelmente estamos a contratar o Edwards também que vai assinar, e portanto o Sporting fica muito mais preparado para o próximo ano e meio. Porque o ano é a duração de Tratsani, e também o Edwards obviamente é mais longo, mas o Sporting fica muito mais preparado para o futuro. Eu acho que isso revela planeamento do Sporting, ou seja, em vez do mercado andamos até um ponto, já sabemos que o mercado provavelmente nós vamos procurar, estou aqui já a adiantar, um ala esquerdo, um defesa esquerdo e um central. Portanto, vão ser as prioridades no verão, estás, obviamente, estás depois também cortes, depende de quem, né? Sai, estás mas não tem ninguém. Eu acho que o João... Estás com muitos cortes na ligação. Pois, tu não deves dar conta, mas nós estamos a dar conta. Reinicia novamente, que eu agora vou aproveitar. Não, espera aí. Agora sim. Eu tirei o WhatsApp. Está aqui o WhatsApp. Fecha o WhatsApp, cara. Já não é preciso mais agora. Fecha. Só se vier mesmo o Messi. Slimane já está. Só se vier agora o Messi. Porque para ser Germain foi eliminado agora da Taça da Liga. Da Taça de França ou da Taça da Liga. O Messi não vem que só tenha um golo no campeonato. Só tem é verdade, cara. Tem menos gols com o Paulinho, também para ver se menos com o Paulinho, com o Paulinho. Não vale a pena. Não. Já cá temos que chegar. Falando aqui na vertente emocional, Varela, já tivemos o regresso de Monteiro há uns anos, já tivemos o regresso de Nani. O Sporting vive muito destes, os Sportingistas, os adeptos, vivem muito destes regressos, destas paixões eternas a jogadores que foram muito felizes no clube e que nos fizeram muito felizes também. Em primeiro lugar, se estavas à espera que Slimane regressasse, a segunda pergunta é a palavra para definir este mercado, e a terceira questão é o que é que estás à espera de Slimane? Ao contrário da outra vez que se falou que o Slimane vinha e que o Castro já explicou muito bem, da primeira vez não fiquei muito preocupado, porque tinha quase a certeza, até porque o Castro já me tinha dito em off, há muita gente que hoje tarde, era como eu dizia, uma pessoa gosta muito de brincar com as informações que vai tendo, mas raramente me vêm dizer alguma coisa que vou sabendo, nomeadamente pelo Castro, normalmente até pelo Castro que sei, às vezes por um ou outro amigo. Mas a verdade é que da última vez toda a gente confirmava, pelo menos as pessoas tinham algumas informações que era difícil vir por causa da questão de salário, ele não baixava, claro. Percebia, estava no início do campeonato, podia reabilitar a carreira, acabou por não conseguir, não fez. Desta vez, o Slimane já vem sendo falado do Sporting, esta é a negociação. Eu acho piada, deixa-me só dizer aqui uma coisa muito simples em relação às negociações. Eu acho muita piada à malta que fala das negociações, Por duas razões. Primeiro porque ou nunca fizeram negociações na vida, porque se fizessem negociações na vida sabiam o que trabalhão que dá fazer negociações na vida e certamente não são negociações de futebol, são outro tipo de negociações. Basta uma negociação qualquer, às vezes o trabalho que ela dá. Mas no caso do futebol eu acho espetacular que toda a gente tenha uma opinião sobre as negociações do futebol, como se fosse a coisa mais fácil e mais simples de fazer e qualquer um fizesse e estamos ali, portanto é só telefonar, oh amigo, é 10, toma lá 10, eu vou-te mandar... Pá, não funciona assim. Exato. E o Sporting é um clube que não tem dinheiro. Se olharmos para o mercado global de transferências, é um clube que não tem dinheiro. E portanto só pode viver ou de scout atempado e nem sempre, e o scout atempado vale o que vale e às vezes nem sempre é possível, ou então... Poderia, se tivesse dinheiro, chegar-se à frente, como faz um sítio, outra coisa qualquer, ou então vai tentando negociar até se esgotar as opções. Não é difícil perceber porque é que o Edwards e o Slimani estão a demorar mais tempo. O Edwards, pelas questões do Vitória, financeiras muito importantes, porque o Vitória precisa muito de dinheiro e, portanto, atrasa tudo até ao ponto de ter mais dinheiro do seu lado. O Sporting, na questão dos pagamentos, já falamos disso, e agora com o Slimani é exatamente a mesma coisa. Ninguém estava à espera. Com o Slimani, de um momento para o outro, não, eu assino já hoje com uma semana de antecedência e eu até reduzo o meu salário para metade e vou já hoje para Lisboa. Epá, isto não funciona assim, porque não há aqui... E aí, sim, agora vamos à parte que interessa. Não há aqui amor, nenhum há camisola, não. O Slimani é um jogador que esteve, sem dúvida, fez aqui uma excelente carreira. Deu tudo. Enquanto foi jogador de Sporting, para mim é. Eu tenho dos melhores. Oh, Pedro, deixa-me dizer que o Sporting vai garantir para a próxima época o Diogo Abreu da formação do Porto. Já há pouco pus aí o jogador Abreu, o Diogo Abreu. Há bocado pus aí, mas ninguém me ligou. Vou receber. Da malta do chat. Mas já ouvi um rapaz e deve ter sido o mesmo que te mandou o tweet. Ele já puseram aí há bocado. Já falamos que disso, maravilha de mais uma. Já não, falas um bocadinho disso, que isso é uma boa notícia. É uma boa notícia. E eu há bocado mostrei o comentário, mas depois passou. Mas a verdade é que o Slimani, eu vi grandes jogos do Slimani, das minhas maiores, eu já expliquei isto aqui várias vezes, eu cada vez que vou ao Dragão, o Dragão é um estádio que mexe muito com qualquer adepto sportingista que mora no Norte. E eu já lá fui muito feliz a ver o Slimani marcar e a ver o Slimani fazer grandes jogos e a ter talvez nunca mais me esquecer de uma deslocação inacreditável depois da vitória no Dragão, no regresso para casa, em que viemos a pé desde o estádio do Dragão até ao Solar e pela cidade toda do Porto, foi espetacular a festejar. E portanto, tem esse lado, tem um lado de lutador, guerreiro, que nunca virou a cara à luta, que soube ter nunca ali, desistiu, mesmo nas dificuldades, como há pouco eu dava aquele exemplo que toda a gente dizia, pés de cimento e não sei o quê, e não sabe chutar, e não sabe e fazer. E ele começou como suplente, atenção. Exatamente, e como suplente, que alguns até diziam que a rei de jogador é que nós viemos contratar. Ele era um bocadinho trabalhão ao início. Estamos a falar de um jogador que chegou por 300 mil euros e foi vendido por 30 milhões. Nós nunca mais na vida vamos fazer um negócio desse. Eu duvido que alguma vez na vida nós façamos um negócio com uma rentabilidade desta. Sim. Agora, deixou saudades, como é óbvio. E deixa saudades especialmente porque, lá está, por tudo isto. E claro, quando estes jogadores acabam por mexer connosco, nós podemos nos desligar um bocadinho, não é? O Xerba diz isso muitas vezes, não é? Ídolos, não há ídolos o caralho, não é? Não, nós podemos ter algum cuidado. Eu já disse aqui muitas vezes, o meu último grande ídolo que eu adorava mesmo, e já expliquei esta história aqui, quando nem se ligava muito aos Facebooks, nem o Twitter era o que é hoje, nem as redes sociais, eu tinha uma página dedicada ao Lee Edson, que chegou a ter 120 mil seguidores. Eu gostava mesmo daquilo, achava mesmo piada, gostava mesmo dele. E quando aquilo aconteceu tudo, não vale a pena agora referir, já toda a gente sabe, eu desliguei completamente todos. Agora, é normal que nós tenhamos aqui um bocadinho mais ligação por um outro jogador, e é impossível não ter pelo Slimani. Por tudo aquilo que foi conseguido, tu percebes que é conquistado com o suor ali, com o trabalho, para ser aquilo que ele acabou por ser e por fazer aquela última grande temporada em Alvalade. E, portanto, desse ponto emocional, eu até ontem fiz uma brincadeira com o tweet, ontem, quando já se falava muito no negócio e que estaria tudo muito bem encaminhado, que era, espero bem que a Nike tenha camisolas do Sporting e com o nome Slimani à venda, porque eu acho que tem tudo para ser uma venda. Para voar. E a mim só me dá pena que as camisolas só sejam vendidas em Lisboa, na loja verde, e pelo website, e com o website que é quase preciso fazer mais vezes F5 do que a coisa das transferências, e que não exista mais pontos, porque se há momentos em que nós devemos de aproveitar, e acontecer, sendo que o Leão já confirma que o Sporting vai entregar tudo a tempo e que vai assinar, embora não tenha que ser hoje, porque se já está confirmada a rescisão, o Sporting até o pode apresentar amanhã, pode preparar aqui uma boa campanha, porque este regresso é evidente que pode dizer, é melhor para os adeptos. Não, eu também acho que é para os jogadores. Os jogadores percebem que regressa alguém que deu muito também ao Sporting e acho que vai ser muito bem recebido dentro do balneário. Acho que o Ruben Amorim vai conseguir introduzi-lo a uma equipa com uma ligação que teve ano passado muito forte. Já conhece pelo menos já conhece tudo isto e, portanto, estou a imaginar o Slimani, as vendas das camisolas, o primeiro golo e tudo isso. Acho que estamos, há aqui uma ligação muito emocional que é absolutamente importante. E vou-te ver o que foi hoje os Twitters, principalmente os Twitters onde nós temos mais, ou mesmo os Facebooks da vida, essas coisas todas. Estava tudo completamente doido à espera que se anunciasse o Slimani, porque realmente há essa ligação. E tu, quando tens um jogador que foi tão emocionalmente tão forte ligado ao Sporting, que saiu a bem, que nos deu rendimento desportivo, deu-nos rendimento financeiro, e que agora regressa, provavelmente, deixa-me só para este comentário que também é muito importante, só que uma coisa que também ia falar, provavelmente de alguém que nos pode ajudar muito também nesta temporada e acaba por ser uma opção. E depois tem isto, que por acaso é pertinente o João dizer isto, porque sim, porque este perfil psicológico que ele fala aqui, este enquadramento que eu há pouco estava a dizer, fala no balneário, né? Do Ruben Amorim, fala português, e o espírito de equipa que Ruben Amorim tem demonstrado, a forma como ele respondeu sobre a questão do filho no pós-jogo da Taça da Liga e no Plata, e a forma sincera como ele falou do Plata, a forma como fala do filho sobre a questão de se vai ser benfiquista ou não, e ele depois também a dizer logo que não é ele que manda em casa, brincou ali um bocadinho com a situação, mas a forma clara, aqueles 1 minuto e meio, 90 segundos, 100 segundos, em que ele diz ali tudo, mostra bem que nós não só tivemos sorte do ponto de vista desportivo, como do ponto de vista comunicacional, que é algo que já todos nós sabemos, é fundamental, e os jogadores sentem isto, acho que não há dúvida absolutamente nenhuma que desse ponto de vista vai ser importante. E agora, claro, nós jogadores, nós adeptos, não somos... Daqui a um bocado até já vou ver se o meu certificado de recuperação não, já está aqui, porque eu quero ir ao estádio, eu quero ir ver ao Dragão dia 12, dia 11. Agora, isto faz-nos mexer, é evidente que nos faz vibrar muito. Agora, não somos nós que entramos dentro de campo, vai ser mais uma opção, vai ser mais, como o Castro disse muito bem, explicou já aqui onde é que ele pode ser a opção. Nós precisávamos, não podíamos ter sempre o Coates. Não podíamos ter sempre o Coates a ser o nosso ponta de lança de plano. E atenção, eu acho que para o Paulinho também vai ser uma excelente concorrência. Para o Paulinho dá mais. Acho quando que o Paulinho explicado... deve estar contente. Ao contrário do que muita gente poderá pensar, eu acho que o Paulinho está contente. Porque toda a gente olha para aquele perfil do Paulinho e por aquilo que ele, a forma como ele fala, eu acho que deve estar contente. Eu acho que qualquer jogador de Sporting, hoje em dia, olha para a equipa e diz isso. Se vem alguém que nós percebemos que pode reforçar a equipa, então isto vai ser bom, porque nós temos a possibilidade de fazer qualquer coisa. É só pena, sinceramente, nós estarmos a 6 pontos do Porto. Há ali um momento que falhou ali aqueles 2 jogos, foi pena. Porque tirando isso, se fosse 3, a coisa já ainda dependia de nós. Agora, temos que olhar para este resto da temporada. Há muita coisa para conquistar, há muita coisa para ganharmos, há muita coisa para prepararmos para a próxima temporada. Acho que vamos ter aqui uma grande batalha se o Amorim continuar a ganhar títulos, em manter o Amorim. E eu acho que o Sporting deveria pensar em alguma coisa. Estas duas contratações é já pensar a próxima época também. E eu espero sinceramente que o Sporting faça tudo o que tiver ao seu alcance. Se o Ruben Amorim quiser continuar no Sporting, se tiver que lhe pagar mais, tem que lhe pagar mais, se ele continuar a conquistar títulos, porque eu não sei se nós vamos ter a oportunidade, ter a sorte que temos de ter um Ruben Amorim neste momento como treinador do Sporting e como um excelente comunicador. E quem diria que era um Lampião? E que é mais espantoso, e portanto, como nós, e que é uma brincadeira, porque obviamente eu às vezes mais vale, mas às vezes mais vale, às vezes mais vale que se desliga completamente daqueles traumas que todos nós temos e da forma completamente vidrada. Não há fantasmas com o Ruben Amorim. Acho que vai ser muito positivo. Estou muito curioso para ver o que é que o Sporting vai fazer, até do ponto de vista comercial e de marketing com o Slimani, confirmando-se só que tudo indica. O vídeo da apresentação vai ser incrível, com toda a certeza. Para já, reforçar camisolas, reforçar as letras que compõem o nome de Slimani, acho que é essencial. Eu acho que o Sporting devia estar já pegando o telefone e falar com o Nike. Novos e tal, e coisas assim. Os S, os L's e essas coisas todas. Exatamente. Mas depois vamos ver o que é que vai fazer. Depois eu acho que é importante, e aquilo que eu estava a dizer, dá parabéns à estrutura, dá parabéns, porque eu acho que isto aqui já é não é a contratação não é aquela contratação, ai, é para ganhar só este campeonato. Não, é a contratação para o futuro, é preparar já a próxima época. São dois jogadores importantes já para a próxima época. Olha, nós e falando não... aqui de Edwards... Peraí, Mariana, deixa-me só terminar, de dizer. É já preparar para a próxima época, que o que às vezes não acontecia no Sporting, que era contratações, ou um empréstimo de um Bolasí, uma coisa assim parecida, ou não sei o quê, que era para tentar, na mesma época, ainda fazer alguma coisa. Não, esta é uma... Tu sabes que para a próxima época vais contar com o Slimani, vais contar com o Edwards, que são jogadores que vão trazer qualidade à equipa, e aquilo que deixa-me falar aqui, o Sporting, pelos vistos, está mesmo com o Diogo Abreu assegurado para a próxima época, mais um jogador que vem da formação do Porto. E reforçar uma coisa, esta onda de vitórias, esta cultura de vitórias, eu escrevi isso no Twitter, além dos jogadores que lá estão no plantel, sentem que estão no clube certo, que podem ganhar títulos, e portanto, a sair tem que ser para projetos, quer sejam financeiramente ou desportivamente superiores ao Sporting, o que não é fácil, só mesmo para grandes clubes que possam ganhar títulos. Não esqueças de falar do Diogo Abreu, João. Não. Depois, o próprio, os jogadores da formação atuais do Sporting percebem que estão no clube certo, que podem subir, porque têm exemplos dentro do clube de jovens que estão a subir, e que podem subir para ganhar títulos, portanto não têm que sair para jogar, nem têm que sair do clube, como acontecia antigamente, para ganhar títulos. Quantas vezes nós vimos entrevistas tristes de alguns jogadores que saíram, porque eu vou tentar ganhar títulos. Isso já não acontece, é neste clube. Exato. E aqueles jovens que estão de fora, e agora aqui fazendo o elo de ligação com o Diogo Abreu, começam a perceber que o Sporting é o clube ideal para irem, para evoluírem, sabem que têm oportunidades de qualidade, para crescerem, como o Gonçalo Esteves. E o Gonçalo Esteves é um menino que já ganhou uma Supertaça. Mas a falar deste Diogo Abreu, não é? O sub-19 do Porto, é isso, sim, está certo? Exatamente. Sim, exatamente. Eu acho que deve ter nos Júniors já 4 golos, lá está, nessa competição. Olha, muda ali para a outra competição, que está ao lado. Eu vou aquela... pôr... Ela é mais para cima, aqui. Não, na current season, a ver se aparece aqui. Acho que tem 11 golos. 5 golos. 5 golos. Pronto, 5 golos. Porque o 4 na Youth League. Pronto. E o que eu estava a dizer, os jovens começam a perceber que, como o Gonçalo Esteves, têm oportunidades quando têm a qualidade de jogar no Sporting, de jogar e conquistar títulos, Mariana. É isso que é a cultura de vitória. O Gonçalo Esteves já ganhou uma supertaça e já ganhou uma taça da Liga. Uma taça da Liga. Se não tivesse vindo para o Sporting, nesta altura, nem na equipa B se calhar estaria a jogar. E, portanto, isso é muito importante. O Sporting começa a ser um clube que atrai também jogadores estrangeiros, obviamente, de qualidade, como o Sarabia, que viu a possibilidade de relançar aqui a carreira. Ele podia ter dito que não ao Sporting. É que relançou mesmo. O Slimani é uma questão diferente, mas vê também o bom momento do Sporting como uma oportunidade para também conquistar títulos e para terminar a sua carreira da melhor forma. E, portanto, é essencial esta conquista de títulos, porque o Sporting agora é um clube apetecível. E é um clube possível nestas vertentes, quer para os jogadores se mantiverem ficarem cá mais um tempo, os que já cá estão, os da formação vêm e o seu plano de carreira, que é uma grande oportunidade de estarem na formação do Sporting, que podem jogar, crescer e ganhar títulos, os que estão de fora vêm um Sporting clube apelativo para vir para ganhar títulos. E, portanto, isso é muito importante, porque o que acontecia muitas vezes... Um clube que não ganha títulos, um clube que está afastado sempre da Liga dos Campeões, é muito menos apetecível para um jogador que o Sporting queira contratar. Pode chegar lá ao Sporting, depois chega um clube que por acaso até está na Liga dos Campeões e obviamente o jogador decide. Agora um clube que está na Liga dos Campeões, um clube que está a ganhar títulos desta forma assim tão, tão repetitiva, não é? E tão constante, agora neste ano e meio, com um treinador e com um futebol apelativo e com um treinador que toda a gente fala bem, é muito possível para qualquer jogador neste momento vir para o Sporting. Claro que não estamos a falar daqueles de Messi nem nada parecido, sem que o Messi teríamos todo o gosto em recebê-lo, obviamente. Mas estamos a falar de jogadores que, ou para relançar a carreira, ou para terem uma oportunidade num clube, os jogadores promessas que querem subir e ter uma montra, o Sporting neste momento é uma montra muito apetecível. E digo-te já, o Sporting para o ano provavelmente vai buscar um defesa central e será nestas condições. Será um central que quer relançar a carreira, que tem experiência, que está num clube que não está a jogar, que tem muita qualidade e que provavelmente... Ou que até esteja livre, por exemplo. Não. Acho que não. Não? Acho que não. Acho que está associado a um grande clube... Mas se calhar já estou a dizer demais. Mas acho que pode ser por aí. E pode ser aqui uma grande, grande opção. Pedro Varela, nós vamos ter, e já falei nisto há bocado, nós vamos ter... Olha, aqui... Deram-me entregar uma caneca do Vieira, vê lá tu. Ora, viste. Ora, bem, tu há bocado falaste dele. À porta, isto o marketing personalizado está cada vez mais forte, ele até de noite. Aí está, aí está, aí está. A Liga está a ouvir o Sporting Sendo e Sendo e mandou-te a caneca. Está a Liga, igual, como tu pediste. Para a próxima reunião já podes levar a caneca, Pedro Varela. Bem, estava eu a dizer que nós vamos ter um mês de fevereiro complicado em termos de jogos. Muitos jogos, muitos jogos importantes. Um dos jogos que vamos ter será com o Futebol Clube do Porto. Ora bem, o Porto que, e de acordo com aquilo que eu sei, para além de ter garantido a Rubén Semedo, também garantiu o Galeno por 9 milhões. Mas perdeu aqui Luís Dias. Achas que o Sporting pode aproveitar aqui esta situação, uma vez que o Dias era provavelmente o melhor jogador do Porto esta temporada? O Dias é o melhor jogador do Porto e era o melhor jogador do campeonato, sinceramente. Sim, acho que não há dúvidas nenhumas, estas coisas. Nós somos, e se não fosse o Dias, nós tínhamos ganho. Se não fosse o Dias noutros jogos, o Porto não tinha ganho alguns jogos. Houve momentos que o Dias foi um autêntico saca-rolhas para algumas vitórias do Porto, e isso é e mesmo, claro. E mesmo na Europa, eu acho que... Não custa, o João diz custa no sentido em que é de um clube adversário, mas é verdade, e temos que o ser completamente honestos. Desse particular, bem, melhor do que eu estar a dizer se vai custar ao Porto esta saída do Dias, melhor do que eu estar a dizer foi o que o próprio treinador disse, Sérgio Conceição. Quer dizer, melhor do que eu, aquele que lidava com ele todos os dias, acho que não havia dúvidas, não há dúvidas nenhumas daquilo que o Porto perde. E o Porto perde porque precisa do dinheiro, não há dúvidas absolutamente nenhumas, precisa do dinheiro. Aliás, ele paga 9 milhões por metade do passe do Galeno, nem sim, sequer pois é pelo, bem, eu vou-te dizer, os negócios do Porto são negócios que eu ainda bem que não sou portista, porque eu nem sei se conseguiria ler aqueles relatórios e contas do Porto, porque aquilo é de uma confusão atroz, nem dá para pensar. Agora, isso não é garantia, vamos lá ver, o Porto perde qualidade com o Dias, mas não quer dizer que o Porto amanhã deixe de jogar a bola ou que vá deixar de ganhar ou que vai, isso não. Até porque continua a ter Francisco Conceição, Taremi... Claro, e há ali jogadores importantes, e é um clube que tinha mais opções, não sei se ainda tem mais opções do que o Sporting. Acho que o Sporting, como o João disse, nós vivemos realmente uma realidade completamente paralela nos últimos anos do Sporting. Nós temos consecutivamente mercados de transferências bons, muito bons em alguns casos, de jogadores que são autênticos reforços para o clube. Foi agora, foi no verão, foi no anterior, que é uma coisa que nós não estávamos sempre habituados. É um facto que com Bruno Carvalho também melhorou alguma coisa, também se comprou muito lixo, é óbvio, não há ninguém que não compre lixo. O Sporting acho que agora tem tentado reduzir isso, e acho que voltamos sempre à velha história, tu quando ganhas e te reforças e a coisa corre bem, é sempre mais fácil, mas conseguiu, e isso há mérito. Se nós dissemos isso aqui, nós tanto colocamos em causa quando as coisas estão erradas, como andamos a fazer aqui durante 3, 4, 5 anos, porque o nosso objetivo é sempre o mesmo, é o melhor para o Sporting, como a seguir estamos aqui para dar os parabéns quando as coisas acontecem. E nesse particular, gosto-se do Viana, gosto-se do Varandas, gosto-se não sei de quem, eu olho para o final, olho para do ponto de vista desportivo e vejo que houve melhorias. E houve, e elas estão à vista, os títulos foram conquistados. Não quero dizer que eu vá votar no Varandas ou que eu acho que o Varandas é o melhor presidente do mundo, no, nada disso. Isso são outros assuntos que devemos também de os discutir aqui. Agora, aí desse ponto, desse particular, acho que não há dúvidas absolutamente nenhumas. E estes dois reforços, eu bem sei que quereríamos mais, que nós quereríamos, todos queriam se calhar mais um central, o Castro há bocado já antecipou mais alguém ali para o lado esquerdo. É pá, claro que nós queríamos, se pudéssemos ter mais, mas era óbvio, isso acho que não há dúvidas. Agora, o problema é que aqui do ponto de vista financeiro, deixa ver, o Sporting tem aqui, tem que garantir no mínimo a próxima Liga dos Campeões por entrada direta, porque continua a ser essencial. Está aqui a prova que é essencial, todos nós sabíamos, não havia dúvidas para ninguém, andamos anos e anos a dizer o que toda a gente sabia e que era fácil. Não precisamos também dizer que fomos nós que inventamos isto. Não, estava à vista toda a gente sabia. Presenças consecutivas na taça da Liga dos Campeões, que dava mais dinheiro para o clube. Exatamente. E que nos permitia desafogadamente fazer outro tipo de contratações. Em vez de andarmos a comprar refugo a 2 ou 3 milhões, não foi há muitos anos, andávamos a comprar o Pinheiro, que era um gajo com 1,60m que se chamava Talos. Mas não foi há muito tempo, foi há 10 anos, se calhar foi no tempo do Godinho Lopes. Portanto, foi em 2013, portanto, vai fazer 10 anos. Portanto, há 10 anos estávamos a fazer F5 e à espera que viesse um pinheiro que nunca foi um pinheiro, porque tínhamos um treinador que nem sabia o que dizia, porque aquilo, eu quero um pinheiro, é pá, como se o gajo fosse algum lenhador. Foi uma coisa absolutamente inacreditável, mas era diziam-se coisas, e eu até posso dizer, os treinadores sabem todos mais do que eu, não há nenhum treinador que passe pelo Sport que não saiba mais do que eu, eles sabem todos mais do que eu, não tenho dúvidas nenhumas. Mas depois, quando falam e dizem algumas coisas, nós também temos aqui, epá, pelo menos dois, um em cada lado, é capaz de haver aqui pelo menos dois neurónios que saibam ajudar aqui a pensar um bocadinho e a dizer qualquer coisa que, bem, se calhar não bate certo. Isso, olhamos para esses últimos dias de mercado. Agora podem dizer, é pá, mas é sempre à última da hora. Pois é, sempre à última da hora, mas que é? O mercado é assim. O Excel do Zenha não mudou nos últimos anos. Continua a ter muitas células a vermelho naquele Excel. O Sporting não saia sozinho, não é? E o Sporting não saia sozinho. Sim, já nem falo só do Pirovic, Castanhos, Barcos, enfim, não temos... Olha, o Simão pergunta bem, dava para fazer vários 11 de cepos do Sporting, dava para fazer vários 11 de cepos, não acho que não temos dúvidas nenhumas. Depois também há alguns jogadores, Sporar, eu não acredito, eu Sporar acho não, que não, Sporar, não era cepo. Sporar não concordo. Acho que há jogadores que têm momentos que são diferentes e que se possa passar... Ainda nos vai dar dinheiro, Sporar. Vai nos dar dinheiro, se calhar poderia nos dar mais qualquer coisa, mas enfim, já foi, passou a coisa, no, é o que é. Agora, no final é que se fazem as contas. E estes dois anos levam-nos a ter sempre muito cuidado. No final é que nós fazemos as contas. Porque nestes últimos dois anos temos tido muitas coisas positivas e realmente é esperar. E amanhã já vamos poder dizer qualquer coisa mais sobre o mercado, à partida, aliás... Sim, a conversa do Pinheiro era de Paulo Sérgio, sim, eu sei perfeitamente que era de Paulo Sérgio. Quem mais? Nós ainda temos uma hora e 10 para o fecho do mercado, mas enfim, há muita coisa que... Podem ser apresentados. Sim, exato. O Edwards tem que ser, não é? O Edwards tem que ser. O Edwards tem que ser. O Edwards tem que ser até à meia-noite. Tem que ser, e não me obriguem a ir a Lisboa a partir-lhes as perninhas agora. Agora não chegas cá a tempo. Já não tenho tempo. Não chega a tempo. Nossa, vou buscar ali o jato. Estou mais perto, João. No início de... Estava aqui a receber uma mensagem de Guardiola a dizer: Slimani, fogo, vocês estão muito fortes. Pô. Exato, pois. Guardiola estava a treinar. Agora Guardiola já treina. A Guardiola está com medo. Olha, acho que vou fazer um rodapé à CMTV, caramba. Isto é uma grande ideia. Alerta, sendo e sendo. João, estava-te a dizer, nós no início de janeiro voltávamos a falar daquilo que já toda a gente sabe, o Sporting tem um plantel curto, tem opções no banco, tem opções no 11, mas este mercado, como já disseste bem, foi bem conseguido por par... Desculpa, não é? Para quem nos está a ouvir só e quem ainda não pensa que é verdade, não interessa. Isto também não é exatamente uma hora e 22 do programa e não precisa que nós pomos esta mensagem. Se quiser que vão ouvir para trás. Vai, deixa-me na caneca que não tem nada. Mas espera aí que eu vou guardar aqui este print e vou mandar aqui a um grupo. Pedro, vou mandar aqui a um grupo. Mas diz, meu Deus, vai ser um programa engraçado. Estava eu a dizer que no início de janeiro nós falávamos aqui sobre o facto de termos um plantel curto, termos algumas opções no banco, mas neste momento achas que a Mourinho, não digo para a segunda metade da temporada, porque a segunda metade já arrancou, como todos nós sabemos, mas achas que a Mourinho finalmente tem a equipa toda fechada e já tem o 11 titular completamente definido na cabeça dele, e que Edwards e Slimani vêm acrescentar só alguma coisa ao que já está, ou vêm mesmo fazer parte da equipa titular? Achas que algum deles pode mesmo vir a ser titular indiscutível até o final da temporada? Não, eu acho que não há titulares indiscutíveis para o Mourinho. Há realmente jogadores em que ele confia mais e jogadores que confiam menos, mas não acho que há titulares indiscutíveis lá. Havia um, se calhar, que era o Paulinho, mas de resto não há, assim, e também havia porque não havia mais, não é? Agora, de resto, acho que não há titulares discutíveis, acho que há jogos que pedem um tipo de dinâmica e outros que pedem outro tipo de dinâmica, e às vezes isso às vezes faz com que o Amorim decida ir, se precisa construir um bocadinho melhor atrás, mete o Mateus Reis, se acha que não e quer uma equipa mais conservadora e que defenda melhor, em vez de ter o Nuno Santos na ala, mete o Mateus Reis na ala e mete o Gaia do outro lado, não tendo Porro, se precisa, se estamos a jogar contra blocos baixos e que sabe que vamos ter uma preponderância muito, muito grande e muita posse de bola, Daniel Bragança é um dos preferidos, ou poderá ser, ou devia ser, ou poderá ser, sim, para jogar no meio campo, lá na frente é muito difícil agora mudar o ataque PSP, porque agora vamos ter aqui um problema que eu acho que é o maior problema do Sporting, é que agora já não vai, se o Slimani jogar titular, o ataque passa a ser SPS, portanto muda aqui um bocadinho de PSP para, isto chateia-me um bocado, diga-se passagem, tirarem o meu título do ataque, mas de resto pode mudar aqui a dinâmica, e lá está, em alguns jogos acho que as equipas vão estar mais concentradas e vai haver mais preponderância para cruzamentos do Sporting e tudo. Slimani pode ser mais chamado. Mas também, Mariano, também acho que nós vamos ter tantos jogos, tanta carga física, que todos vão jogar. Há bocado a Mariana dizia o Porto, nós num mês vamos jogar duas vezes com o Porto. É dia entre 2 de fevereiro e 2 de março, jogamos duas vezes. Pá, estes são jogos tão difíceis, lá está, cargas tão grandes, com Covid, com lesões que pode acontecer, com amarelos que nós levamos amarelo a torto e a direito, mais depressa apanhamos amarelos com Covid. E portanto, há sempre que rodar, e como há sempre que rodar, eu acho que não há isto de titular. Claro que há jogadores que jogam mais, obviamente, mas eu acho que com a vinda destes jogadores vai haver aqui, se calhar, uma maior rotação dos jogadores, até porque dá uma grande vantagem ao Sporting. Em teres um Paulinho que já está cansado, não é? E o próprio jogador cansado, às vezes finaliza pior, porque é como nós, né? Se estivermos cansados e se estivermos a jogar bola, e quem já jogou e tu sabe que o discernimento aos 80 minutos não é o mesmo discernimento aos 20. Claro. E portanto, se tivermos a possibilidade de rodar os jogadores, melhor. Eu acho que o Sporting fica aqui com grandes armas, e eu acho que em termos ofensivos ficamos com plano B e plano C. Plano B, se for necessário agitar na aula, como o Porto fazia, e muito bem, quando mete o Francisco Conceição ou quando mete o PP, e portanto os jogadores que venham agitar o 11, vêm agitar o jogo, nós podemos meter o Edwards para agitar o jogo e tirar um Pote ou um Sarabia que possam estar menos apagados, e temos ainda o plano C, que se for necessário um jogador mais físico na área, um jogador com uma alta finalização, com outro cabeceamento, mete o Slimani. Portanto, o Amorim aqui acaba por ganhar outras oportunidades para ter estratégias diferentes, e pode muito bem passar em alguns jogos ter o Paulinho e o Slimani, e também isso passa muito por surpreender os adversários, não se esqueçam disso. Portanto, vamos a isto. Acho que é preferível para qualquer treinador ter um vasto leque de opções de qualidade do que ter menos opções de qualidade. É uma dor de cabeça positiva que o Amorim passa a ter a partir de hoje. E é dessas ainda falta dores... o jogador da Gana, é verdade, ainda falta o jogador da Gana, mas eu acho que esse vai começar para a equipa B e tal, mas é o jogador já a preparar a próxima época. Estava aqui o Bruno Silvestre, obrigado Bruno pela contribuição, e eu acho que esse... Ai, Pablo, Slimani e Pote, pois é uma boa, olha, está ali uma boa coisa, Pablo, Slimani e Pote, dá, também dá, muito bem, comenta esse comentário, faz exatamente. Faz todo sentido. É verdade. Todo mudamos sentido. O nome de Sarabia, não é? Vamos buscar o Pablo. Vou aproveitar essa para a rádio amanhã, deixa-me tomar nota para não me lembrar. Exatamente. Para não esquecer, exato. Não me esquecer. Aponta, que é para não te esqueceres. Senão depois amanhã fica assim, como é que isto dava PSP? Não dava. Não, isso já não dá para tanto. Não, dava sim, senhor. Hoje é segunda-feira e foi um dia cheio. Que termina então com este mercado que tanto tem aqui para falar. Pedro, um Sporting que já me mostrou que está preparado para jogos pesados, que está, ou pelo menos Rubén Amorim prepara a equipa nesse sentido. Em que é que achas, e obviamente já falámos aqui do facto de eles terem sido emprestados, de existir a necessidade de jogar, onde é que achas que, se é que vamos sentir aqui a falta do TT e do Giovanni em jogos importantes? Quer dizer, acho difícil termos saudades olhando para a época que este ano que está a decorrer, se olharmos para o que eles têm feito, que não fizeram praticamente nada, não é? Por muito que nos custe, possa custar dizer isso, acho que não vamos ter saudades. Acho que neste momento eu já disse o que tinha a dizer do TT atrás, e com todo o respeito por ele e por aquilo que ele merece e toda a sorte do mundo, o Giovanni é a mesma coisa. A vida do Sporting, deles em relação ao Sporting, virou aqui uma página. E nós acabamos por fazer regressar um jogador e contratar um jogador que era pedido, até olhava-se para o campeonato e dizias, pá, este era um jogador que poderia ser interessante para o Sporting, já não era a primeira vez que se falava disso. Aliás, chegou-se a falar várias vezes dele para vários clubes, ainda na época, não nesta, na anterior, quando eventualmente até toda a gente dizia, não, não, ele vai para a Alemanha, porque ele vai para o campeonato alemão e que ele vai encaixar bem e vão pagar 20 milhões, mas a verdade é que ele não ficou, não foi, e ficou no Vitória, a coisa depois nem correu muito bem. Depois, entretanto, chegou ao Quaresma, mas, e agora voltou a ter uma boa temporada, porque está a ter uma temporada muito interessante. E portanto eu acho que, não, que a questão é, não é uma questão de sentirmos saudades, foram dois jogadores que foram profissionais, respeito muito aquilo que eles fizeram pelo Sporting, nós neste momento viramos uma página e as entradas, como o João disse e como já temos vindo aqui a falar, acabam por ser entradas muito positivas, que trazem reforço à equipa, que trazem mais valia, teórico, isto tudo no plano teórico, obviamente, pelos dados que nós temos, agora, que têm que provar dentro de campo que vai funcionar. Temos mais soluções, há muitos jogadores que ainda podem dar muito ao Sporting esta temporada, temos Daniel Bragança, o Tabata, que eu acho que já não vai sair, portanto, o Tabata, e que eu acho que até eu até tinha alguma pena que o Tabata saísse, vou ser sincero, acho que é um jogador que pode ainda nos dar muitas, ajudar-nos ali em alguns momentos a termos alegrias e a construir o jogo de uma forma que às vezes, enfim, às vezes pode parecer um bocadinho impetuoso, mas é... É, às vezes também precisamos daquele estilo de jogo. Portanto, há aqui muito jogador que ainda nos pode dar muito até ao final do campeonato. E isso é que é o mais importante. Nós acabamos por sair com a equipa reforçada, e, que é o que se espera de uma ida ao mercado, não é? Não precisamos de contratar muito. O que nós queremos é chegar e dizer assim, opa, foi Slimani Edwards, ok, está bom. E o Diogo Gabriel, como o João há pouco falou, é pá, isto interessa-nos, como aconteceu com o Gonçalo Esteves, por exemplo, outro jogador que eu acho... que pode ter aqui os seus momentos, pode ter os seus momentos, vai dar, não tem, pá, podemos enganar redondamente, mas se o Gonçalo Esteves não, em breve não for um jogador absolutamente fundamental para o Sporting, pá, será qualquer coisa de muito estranho, porque tem tudo para ser. E portanto, o que é, para mim, uma das grandes provas de fogo do Sporting deste ano foi deixar foi a saída do João Mário e a forma como acabamos por colmatar essa saída sem dar a mínima hipótese de sequer pensarmos que perdemos o João Mário. Hoje em dia ninguém está preocupado, a não ser do processo que possa acontecer legal ou judicial para tentar ir buscar eventualmente alguma coisa, mas ninguém está absolutamente preocupado com a saída do João Mário. E não é por isso, eu acho piada porque eu ontem fiz um tweet com aquela imagem absolutamente... incrível, genial. Do Arandas. É genial, aquela imagem é genial. Genial. Aquela foto, aquela foto é genial. Aí eu fiz um tweet que aquilo estupidamente chegou às 5 mil partilhas, uma coisa assim absolutamente estúpida, e aparecem mal uns benfiquistas, mas porquê? Malta que nem percebe, mas ele o ano passado, nada contra, João Mário foi um dos jogadores que melhor falamos nos pós-jogos, eu e o Cássio, quantas vezes fomos criticados. É verdade. E no entanto, muito bom, muito agradecido pelo que ele fez no título, mas este ano... Podemos brincar, se um gajo também não pode brincar com estas coisas. E para mim a maior prova é que nós não temos saudades, não há saudades no sentido. Eu tinha algum receio do que é que poderia acontecer na capacidade de substituir, de dar alguma inteligência. Mas depois olho para o que o Mateus Nunes faz com aquelas arrancadas e eu digo assim, foda-se, que é isto, meu? Isto é delicioso. Ou vejo o próprio Ugarte, como o João diz, e muitas vezes aquilo que ele nos dá ao jogo e a capacidade que ele tem de transposição para o ataque muito superior em alguns casos até ao Palhinha, e nós já estávamos bem com o Palhinha, epá, eu só fico contente. E portanto, se eu olho para os mercados e vejo que a equipa do Sporting nos traz alegrias e a seguir nos traz equipas que, como bem, falhamos aqui há uns momentos, falhamos, o mês de janeiro começou muito mal para o Sporting, não há dúvida, acho que o Ruben Amorim em um ou dois casos falhou ali, e nós falamos disso, claro que é sempre muito mais fácil falar a posterior. Olhando globalmente, acho que estamos perante uma boa possibilidade. Vamos ver se vai dar tempo para recuperar. E, Pedro, foi aquilo que nós falamos até quando o João Mário foi confirmado no Benfica. O jogador fez a sua opção e o Sporting fez a sua opção. Não quis pagar o que o jogador queria. Portanto, o jogador queria mais dinheiro. E bem. E, portanto, o Sporting... Foi uma escolha dele. Foi uma escolha dele, uma escolha nossa. E não dar tanto como ele. Exatamente. Sim. E o Sporting precaveu-se, contratando também o Ugarte, já para o futuro. Sabia também o que estava... por trás da evolução do Mateus Nunes e do Bragança, portanto, o Ruben Amorim olhou e disse, consigo se calhar experienciar estes dois elementos, mas não vamos hipotecar, se calhar, o futuro do Sporting ou comprar certos jogadores por causa de um ordenado abismal para o João Mário. E o João Mário, aqui havia duas hipóteses, exatamente como o Slimani, ou baixava o ordenado, ou então seguia o seu caminho e fazia a sua escolha, porque o João Mário podia ter ido para a Arábia, decidiu ir para o Benfica, provavelmente foi o Benfica o único clube que lhe proporcionou aquele salário. A verdade é que o Sporting já tem 2 títulos e o João Mário não tem nenhum. E Criana, falando... se calhar íamos ao concurso. Ao concurso, e vamos, à nossa disputa taco-a-taco, porque ainda ninguém acertou, mas taco-a-taco entre os 3. Estamos ali mesmo. Não, mas antes ainda de irmos ao Isso Corre Bem, dizer-vos que a Liga, até às 9 da noite, recebeu cerca de 57 inscrições. Portanto, em todos os clubes já existiram transferências, obviamente. Sexta até que horas, Mariana? Até às 9 da noite. Ah, sim, mas agora vai depois. Agora são 11, vai atualizar. Inscrições. Claro, estamos já. quase. Ora bem, e se corre bem, é um segmento, uma rubrica aqui do Sporting Senda e Senda que nós fazemos em parceria com a Betano, onde o objetivo sou eu, o Pedro e o João acertarmos numa odd de um jogo do Sporting acima de 2,5. Se nós acertarmos, ganhamos os pontos correspondentes ao valor da odd, mais um ponto por termos escolhido a nossa aposta. Caso falhemos, que foi o caso até agora não estamos nenhum, mas só para recordar. Do Pedro Gonçalves, eu não me esqueço, Pedro Gonçalves. Eu vou só recordar, Mariana, as da semana passada. Força. Portanto, as últimas da semana passada foi... No teu caso era o... Porque isto foi para o jogo contra o Braga. Santa Clara. Exatamente. Não, foi contra o Braga. Braga. Porque era só a segunda-feira, não te esqueças. Depois o jogo foi na meio da semana, ainda tínhamos o jogo. Nós fizemos na semana anterior, foi contra o Braga. A Mariana era o Sporting Handicap -2. O João era o Bicho de Pote. E eu, que o Pedro Gonçalves, marcava em qualquer altura da primeira parte. E não foi o Braga, nada. Não, isso foi o Braga. Não foi Santa Clara. O Braga foi o do que ganhávamos as partes e ainda acertei a primeira parte. Não, na okay, segunda semana foi o Santa Clara, exatamente. Foi Santa Clara. Eu estou aqui meia hora até que foi Santa Clara. Tens razão. Porque a Mariana, eu achei estranho que a Mariana pôs aqui handicap -2, isto foi para o Santa Clara, exatamente. O Bicho do Pote do Castro, e eu tinha dito que o Pedro Gonçalves marcava em qualquer altura da primeira parte, que não aconteceu. Deu até agora em 6. O Santa Clara é que não colaborou comigo. Exatamente. Ora bem, e esta semana o jogo é, agora avança, o jogo é o Bessado. O jogo da quarta-feira, não é? Com o Bessado. Exatamente. A minha é fácil, meu. A do Castro é mais fácil. O Castro aposta num resultado certo, também é que dá mais... Desta vez o Castro é o que arrisca mais. Já da outra vez foi, arrisquei 6. Sim, 6.4 também foi, da primeira vez tinha sido eu. Portanto, o Castro vai na segunda semana a tentar arriscar ao máximo e arrisca o resultado certo 3-0. E a Mariana faz uma estreia. A Mariana diz faz uma estreia, é uma odd fortíssima, 5,5. Diz que será o grande, o maravilhoso, o fantástico Sarabia a marcar o último golo. Marcador do último golo, é espetacular essa, de marcar o último golo. E eu sou um bocadinho com mais... Com uma odd de, diz lá, Pedro. A tua é de 5,5 e eu vou para uma coisinha mais próxima, as odds têm que ser superiores a 2,5, e eu vou para uma odd de 3 e eu coloquei que... em homenagem àquele momento incrível do Nuno Santos, chamar filho da puta, Nuno Santos marca e a vitória do Sporting, é a minha ode para quarta-feira, é a minha aposta. Nuno Santos marca e a vitória do Sporting? Sim, as duas. O que não dá muito, o que é engraçado, até achei pouco, porque o Nuno Santos marcar e a vitória do Sporting só é uma ode de 3. Mas é mais baixa, mas eu estou confiante. Bem, eu disse 3-0. Por favor, Slimane e Edward, se vocês... Slimane e Edward não estão na plataforma ainda. Porque não, vocês não me estraguem a aposta. Não, entrem lá, ainda lá estava quando eu fui ver e quando fui escolher a minha odd de hoje, ainda lá estava o Giovanni. Portanto, lá está. Estará atualizado. Mas para não, mas já, o meu medo, Mariana, apostar... Olha, o meu medo e confiante como eu estou, estar 3-0 e tipo, e entra o Slimane e marca o 4-0 e estraga uma aposta. Portanto, vamos lá ter calma. Mas o mais importante é a vitória. Nós estamos aqui a brincar um bocadinho, mas o mais importante é a vitória. Claro. E agradecer realmente à Betano aqui. Mas esta nossa ideia aqui do Isso Corre Bem é muito boa. Vamos embora, mais. Se quiserem apostar, nós só saímos daqui, nós só vamos sair daqui quando pelo menos o Edwards for. Ah, sim, até amanhã. O Slimane pode não ser hoje, agora o Edwards combina. Agora, o Slimane eu não acredito que se calhar vá ser hoje, agora o Edwards, quer dizer, tem que ser, se realmente se confirmou, se se confirma, tem de ser apresentado até à meia-noite. Ficamos e dava jeito que o fax me gravasse. À espera do Edwards, que é para ver se o Edwards vem. Estás onde, bem. Edwards? Estás onde? Deixa-me pensar aqui uma coisa. O Sporting não tem camisola 9, pois não. Não, não, não há nenhum jogador certinho. Com o número 9. Vai para o Sulmano. E o Edwards, vocês acham que vai ser que número? Ora bem, é o 69. Ah, não. Não. Não, o Edwards vai ficar com o 10 do Giovane. O Giovane, ah, é capaz, é o 10. Pois é, o Giovane sabe. O 10 é o Giovane. Já não, e para ele, os números são fracos. Acho também que não. Já não me recordo. Uma pessoa está tão habituada a ver, mas depois, quando é para pensar nos números, só sei o do Adam, que é o 1. Exato. Não, não. Não, não, no início da época eu acho que é o 10. O 10 é o Giovane, não é? Portanto, pronto, então o Edwards fica com o 10. Claro. E o 9, 10 e o 9. Também não há ninguém, portanto o 9 vai para o Slimani. Vai para o Slimani, exatamente. O 9 vai para o Slimani. Vamos ter o resto de uma temporada. E eu acho que o Tabata devia deixar o 7, mas eu quero continuar, mas pronto. Já não se tem. Ele até tem conseguido marcar alguns golos. Não vai para o Edwards o 7. Olha, não, não. Deixa ficar ali. Caralho. 77, não, não sei, eu acho que eu não sei, pois não. Ainda sei, pode trocar a meio da época, o Giovane, estão aqui a dizer que... Ah, é verdade, o Giovane não se pode trocar, pois é. Uma estupidez. Então o Edwards não pode ir para o 10. Não. É para o 77, pronto. Não gosta do 7, o Edwards fica com o 71 é de levezinho, não pode ser. 31 é levezinho, não pode ser. Exatamente. Mas era, pois... Exatamente. Está aqui o grande José, que está na Austrália, já são 10 da manhã. É uma regra, mas é um bocadinho. Austrália, olha, já agora. Na Austrália, o Slimani e o Edward já foram apresentados, nós aqui ainda não vimos. Já. O José já viu os vídeos e tudo. Está agora aqui o Tiago Fortuna a dizer: podem ver a pergunta em cima. Eu estou aqui à procura da pergunta do Tiago Fortuna. Deixa-me lá ver se eu consigo. Oh, Tiago, se calhar. Ah, estou aqui entregado com uma questão. Vai a Mourinho mudar o sistema para colocar Slimani e Paulinho a jogar ao mesmo tempo? Ou qual será a melhor forma de desencaixar? Paulinho falso 9, este é para o João. Não, não vai trocar de sistema, a não ser em situações de desvantagem ou de necessidade para recuperar resultado em que pode juntar os dois lá na frente. Já é a última casa agora em termos de mudar de sistema. O Amorim abordou isso na conferência na Sport TV+, e até disse que podia no futuro ser trabalhado o 4-4-2. Não disse desta forma, mas deu a entender. Mas eu acho que numa altura destas não se consegue mudar assim o sistema. O Amorim tem que treinar as dinâmicas, isto é muito complicado mudar assim o sistema só por dar cá aquela palha. Pode-se ver, por exemplo, o Benfica, desde que mudou o sistema, as exibições que tem feito. Portanto, não vai mudar o sistema. A jogar ao mesmo tempo, sim, em situações esporádicas, mas não vai mudar o sistema. Eu por acaso, há muita gente que não gosta desse sistema, eu admito. Mas o Sporting tem ganho com esse sistema. Claro. Eu acho que o Sporting tem ganho por jogar com esse sistema. Porque se o Sporting jogar num 4-3-3 normal, ou num 4-4-2 normal, pode ganhar, pode. Mas eu acho que os adversários têm tido muitas dificuldades em se adaptar ao sistema do Sporting. E depois há aquela nuance que eu acho que é muito importante. Às vezes, ao tentar se adaptar ao sistema do Sporting, ficam sem armas para conseguir ferir o Sporting. E, portanto, ficam ali mais a defender, a tentar anular os nossos pontos fortes do que tentar explorar os nossos pontos fracos. E, por exemplo, o Benfica, ao pôr o Maite só ali muito a vigiar o Matheus Nunes, ficou com meio... O Maite foi quase... Claro que nós ficámos ali um bocado sem o Matheus Nunes, mas eles também eles ficaram sem o Maite. E a defender, obviamente, tiveram ali muitas dificuldades em tempar as saídas do Sporting por fora e tudo, porque o Maite foi um... O Maite às vezes pressionava um bocadinho o Fedal, mas depois lembrava-se que tinha o Matheus Nunes, vinha logo para trás. E, portanto, muitos treinadores, ao tentar anular os pontos fortes do Sporting, não estão a tentar aproveitar os nossos pontos fracos, nem estão a aproveitar às vezes os pontos fortes deles. E, portanto, o que eu tenho notado é que desde já o ano passado se tem visto que muitos treinadores, obviamente, às vezes parece que conseguem anular o sistema de Sporting, mas o sistema de Sporting cansa muito os adversários e nós vemos que às vezes nas segundas partes depois é o tio-tio. Portanto, quando acaba o gás da pressão que fazem em alta, por exemplo, ou quando metem muita gente cá atrás, depois acaba por acontecer algo e é golo, ou depois cansados já se esquecem das marcações. E, portanto, eu acho que um dos fatores do Sporting foi ter introduzido esse sistema. E portanto, olha, o Vitória Sport Clube acaba de anunciar que emprestou o Sacco ao Saint-Étienne. Portanto, eles devem estar a tratar da papelada. Pode ser que agora esteja a seguir, seja o Edwards. Sacco que teve quase ir para o Porto. Pois é, foi emprestado sem opção de compra ao Saint-Étienne. E depois eu acho que estava aqui uma coisa curiosa. Deixa-me ver aqui os comentários. Eu aproveito isso, aqui os comentários. Posso pôr aqui comentários? Aqui estava a dizer o JMMR, e é verdade, esse sistema é ótimo. Pronto, daí a entrada do Porro, daí a diferença que foi, nós quando tínhamos o Matheus Reis, e, aliás, o Sporting era muito forte quando tinham o Nuno Mendes e o Porro, obviamente que eram, o Sporting, muito do título passou obviamente pelas dinâmicas e pela qualidade dos nossos alas, que era o Nuno Mendes, a quem manda um grande abraço. E ao Porro, porque são jogadores excepcionais, portanto, por isso é que eu acho, a meu ver, que o Sporting para o ano vai comprar um ala esquerdo, e também acho que vai comprar um central, e portanto as dinâmicas do Sporting passam muito aqui pelos alas. Porro é um jogador de enorme qualidade. Fabrício Romano a dizer que Marcos Edwards é um negócio confirmado no Sporting, acaba de dizer. E lá está. E pronto, e portanto, só para referir que realmente tem razão o JMMR, o sistema funciona muito bem com alas de qualidade e fora de série. Nós tínhamos alas fora de série de qualidade como o ano passado com o Nuno Mendes e Porro. Este ano temos ressentido e esta má fase passa muito também por aí. Nós não temos tido o nosso Pedrito Porro a jogar. E tanta falta que ele nos faz. Meninos, a verdade é que ainda não falámos do jogo com o Abeçado, nem com o jogo com o Famalicão, porque até ao próximo... Sim, mas Famalicão... Não, Famalicão não vale a pena falar. Não vale a pena. Até porque muita coisa vai mudar. Até mesmo contra o Abeçado. Acho que vai ser um jogo de sentido único. Vai ser o Sporting a dominar completamente. Tu apostaste 3-0. Eu tenho sempre medo destes jogos contra os Lanterna Vermelhos, mas eu acho que são equipas desesperadas. Tenho uma questão importante. Mas atenção que a Bessado tem saído os jogadores importantes. Se o Tomás Ribeiro, pois está, e o Tomás Ribeiro que foi para fora. O Bessado está a passar. Obviamente que o Sporting tem que estar concentrado, tem que jogar com a mesma intensidade, tem que entrar com vontade de ganhar. Estamos cansados, obviamente, de toda a Taça da Liga, mas a própria moral e a própria onda que se criou com a Taça da Liga tem que tapar um bocadinho o cansaço. E, portanto, eu acho que o Sporting vai para cima da Bessado e se marcar cedo, é o que eu te digo, vai para o 3-0, na minha ótica. Não podemos até voltar a ter o azar de, como já falámos, Pedro, o primeiro remate da Bessado, dar golo. Isso é que temos que acabar com isso. Portanto, a minha pergunta é só uma. Com quantos jogadores vais ficar abeçado? Se com 11, contra 7? Nós joga com 11. Contra nós não há cá histórias. Eu acho que isso não se volta a repetir no futebol português tão cedo. Até ora bem, o Daniel está aqui a pedir aí para respondermos à questão das 23 e 9. 23 e 9. Daniel, eu ia com todo o gosto às 23 e 9, mas Adriano, eu não tenho horário. Não, já falou-se. Tenho, espera aí. Eu estava a dizer que não tenho, mas tenho. Deixa só, enquanto o Pedro procura, dizer-te que isto hoje demora muito. Castro já falou do Diogo Abreu, sim. Sim, já falou. Sim, posso dizer que é capaz de ser dos melhores jogadores da geração dele. A nível nacional. Daniel, a do melhor 11? Se for a do melhor 11 é muito difícil responder nesta altura, porque é preciso pensar bem. Buscar os 5 violinos não vi jogar. Não, é muito difícil, depende muito. Há a malta que gosta de fazer 11 com os jogadores só que viu, há a malta que gosta de fazer a pensar em todos. Eu gosto mais de fazer só com os que vi, porque, quer dizer, não posso apreciar, embora tenha um maior enorme respeito pelos 5 violinos. Mas se for esta pergunta, é difícil de fazer nesta altura de responder, não é? Acho que é muito complicada. Sim. E é uma questão... O Diogo Gabriel, só aqui porque estavam a perguntar, o Diogo Gabriel é um dos jogadores com, o Pedro já mostrou, um dos jogadores com mais talento na categoria dele, do sub-19, até tem marcado bastantes golos para a posição, que é o médio, e eu acho que vai ser... nós já temos o Marco Cruz, que também acho que é um belo jogador. E começa a ser importante, eu acho que começa a ser significativo. Eu acho que as pessoas ainda não estão a ver bem o que isto transparece. Isto transparece que o Sporting, além de estar atento, é apelativo. Portanto, há aqui duas coisas. E antigamente podíamos estar atentos, mas não tínhamos condições para ir buscá-los. Ou era difícil ir buscá-los. Conseguir ir buscá-los já denota aqui o Sporting uma matreirice. Uma treirice legal, como é lógico, certo. Mas uma treirice já com aqueles toques de refinada, ou seja, ir buscar os melhores, aproveitar ali, não vai assinar, andar ali a namorar o jogador. Portanto, acho que já estamos a cortejar melhor esses jogadores. Portanto, estamos já, um bocadinho já, mais charmosos. É sim, o Sporting está-se a tornar um clube charmoso. E, portanto, já conquista ali muito bem estes jovens jogadores. E, portanto, a vir para o Sporting é claramente, quanto a mim, um belo reforço para o futuro. Isto denota que não só estamos a formar bem, mas como na própria formação, a nível do mercado, estamos a funcionar muito bem. Será que vão acionar? O Edwards tem que ser hoje, João Garrotes. O Edwards tem que ser hoje porque não há volta a dar. É à meia-noite. Ou é hoje ou já não mercado. É. Sim, faltam 40 minutos. Isto não é hoje. Era muito mais que eu nem acredito que vão deixar mesmo para a última. Não, pá, só se está a acontecer alguma coisa. Olha, mas... e sobre os jogadores emprestados? Neste momento, acabamos de garantir aqui duas. Já estou a contar com o Edwards, obviamente. Duas contratações, mas de jogadores emprestados, Pedro Varela, começo por ti, quem é que tu achas que está a crescer mais? Epá, eu os emprestados, eu não costumo prestar muita atenção. Os emprestados, não, quem está a crescer mais? Quem é que está a crescer mais é difícil. Explorar. Pois, na verdade, não, esse é sem dúvida o jogador que mais tem destacado, não é? Acaba por ser, e está num campeonato... que não é altamente brincadeira, competitivo, altamente competitivo, talvez dos campeonatos mais competitivos que temos a nível mundial. Acho que o Sporar, o que eu espero do Sporar é, ele não voltando mais ao Sporting, é que seja vendido e que seja possível, recuperarmos o investimento e isso já seria muito bom, porque nós precisamos desse reforço financeiro. Agora, eu sabes que esta questão dos emprestados é sempre muito importante, ok, eles estão lá e vão... É mais importante para eles do que propriamente do que é que eles podem representar para nós. O que interessa é que quando regressarem, se eventualmente regressar, possam ser a solução. Mas tem que ser a solução é no Sporting. Podem às vezes ser a solução nos clubes onde passam e depois não chegarem ao Sporting e não funcionar. Por isso é que é sempre muito complicado avaliar muitas vezes. Ficamos contentes quando eles jogam bem, mas... Muita gente tem falado do Pedro Mendes, eu como é, porque ele está marcado nos últimos jogos. É porque ele está a marcar agora nos últimos jogos. Eu do Pedro Mendes já disse, não vou comentar aqui. Acho que toda a gente sabe que ele não vai regressar ao Sporting, não adianta. O Romano Amorim já traçou na altura o destino dele e certamente poderá. Eu acredito que ele tem capacidade para jogar em qualquer clube da primeira divisão. Se ele evoluir e marcar golos, podemos vendê-lo. Podemos fazer negócio e vender. Exatamente. Ou pode servir de uma boa moeda de troca. E quem diz o Pedro Mendes diz o Pedro Marques, exatamente a mesma coisa. Que foi um jogador que até caiu um bocadinho mais no esquecimento. Um péssimo empréstimo ao Famalicão. Não está a correr nada bem. Esse empréstimo... Fiquei assim até um bocadinho, pronto, enfim, agora já não falamos tanto porque chegando o Slimane e tal e coisas, esquecemos um bocadinho, mas para o que ele está lá a fazer, mais valia às vezes ele tido na primeira volta no Sporting e que se calhar mais valia, podia-nos ter sido mais útil do que o que está a ser ele lá fora. O Ilori, a grande Ilori. O Ilori é um jogador para ir para, por exemplo, para um Liverpool, para um Manchester City. Estavam aqui a perguntar sobre se achamos pouco 5 milhões pelo Gene Catano, que vai para o Vitória, que é uma das cláusulas da vinda do Edwards. É 5 milhões, com o Sporting a ficar com direito a 50% de uma venda futura. Sim. Mas deixa-me te dizer, Hélder Fernandes, a pergunta é interessante. O Vitória nem dá 5 milhões porque não tem. Exatamente, era o que eu ia dizer. Os 5 milhões que está lá é praticamente dizer ao Vitória, meus amigos, não vou ficar com ele. Pronto. Portanto, acho muito difícil. E o Sporting tem sempre 50% numa... Portanto, o que poderia acontecer aqui, vamos imaginar, o Gene entrava e marcava 20 golos. Galena até 2027, desculpa. Sim, exatamente. Já okay. Vamos imaginar que o Gene entrava no Vitória e fazia 20 golos até o final da época. Portanto, uma coisa estonteante. E o Vitória... comprava o jogador por 5 milhões, mas depois, como o que podia acontecer é o seguinte, eles comprarem o jogador por 5 milhões, que não têm dinheiro... O Vitória nunca iria comprar um jogador por 5 milhões para ficar com ele, não é? Teria que ser para vender, de certeza. Para vender, e portanto o Sporting ia buscar os 50%. Sim, e portanto é muito difícil isso acontecer, e portanto Sim. Eu acho que o valor foi calculado nesse pensamento, e é 5 milhões com a opção de venda futura de 50%. Aconteceu uma coisa extraordinária, que ele dispare... Sim. Nós pelo menos vamos recuperar do ponto de vista financeiro. Agora, a verdade é que um jogador com aquela idade que praticamente não mostrou ainda, a não ser aquilo que fomos vendo, 5 milhões é dinheiro, não é propriamente não ser nada. Portanto, eu acho aqui é o que é. Acho que é um bocadinho a pensar na lógica de o Vitória nunca o vai conseguir comprar, mas na eventualidade disso acontecer, porque há um clube que vem de lá de fora e diz: opá, nós damos 10 ou 12 milhões e vocês pagam 5, ainda vamos esperar ali mais qualquer coisa. Portanto, até a própria negociação que o Vitória teria que fazer com outro clube, teria que ser muito bem pensada, porque há ali muito que depois o Sporting... Deixa-me falar aqui, o Tiago Fortuna, a pergunta do Matias Arezzo, foi para o Granada. Eu vou-te dizer que para mim é uma contratação surpresa. O Granada pagou 3 milhões e 200 mil por este grande jogador. Acho incrível como é que o Granada conseguiu, por um jogador deste, esta verba. Juro-te, eu estava a seguir aqui as transferências e, para mim, é uma das transferências é inacreditável. Este jogador, ainda para mais, é uruguaio, e vocês sabem que eu gosto de jogadores uruguaios. Tinha um valor, é um excelente avançado. Ele tinha um valor de 7 milhões de mercado. O Granada consegue por 3 milhões e 200 mil um jogador destes que. No River Plate do Uruguai, era incrível. E portanto, eu fico aqui muito surpreendido. Era uma transferência, por exemplo, se o Sporting gastasse 3 milhões e 200 mil pelo Arezzo, eu estava aqui em tronco nos saltos, porque acho que é um grande jogador. E por 3 milhões e 200 mil, eu acho que foi quase de borla. Acho que foi uma. Agora fiquei chocado quando vi aqui a transferência a passar. Portanto, muito bem perguntado aqui pelo Paulo Martins, é um excelente jogador e pronto, acho que é das contratações aqui do mercado, vai passar se calhar despercebida a muitos, mas fiquei mesmo impressionante. E relativamente aqui também a mercados, acham que ainda vai haver movimentos aqui para o lado do Porto, do Benfica? Quem é que acham que... Obviamente vocês já disseram que dos três grandes, ambos, que fomos o clube que melhor se mexeu no mercado. Quem é que foi aquele que até 34 minutos do mercado fechar se mexeu pior ou não se mexeu de todo? Pedro? Eu estava a escrever, não posso fazer tudo ao mesmo tempo, perdi-me aqui um bocadinho na tua pergunta, porque eu tinha que pôr esta frase. Estava a perguntar-te quem foi o... O pior? O pior clube no mercado. Epá, dos três grandes? Sim. Foi o clube do dono. Não sei ninguém. Acho que neste momento... O clube do dono é tão bom. Deve ter sido. Epá, sim, olhando para aquilo que se está a ver no mercado, quer dizer... Certo. Acho que eles precisavam de mexer e não estão a fazê-lo. Ainda bem. Também não deve estar a ser fácil, porque o investimento foi muito forte com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus tem andado a passear o cão, mas ele continua a cair todos os finais do mês, não é? Portanto, aquilo claro. Passeia com o cão, mas o pilinho cai lá todos os meses, no final do mês, e não é o acordo que lá devem ter feito. Portanto, mas eu acho que dificilmente, acho que não há dúvidas, Edwards e Slimani no Sporting. O Sporting acaba por ser uma equipa que se reforça melhor. O Porto está a tentar comatar ali as ausências e a tentar, certamente... No Porto, até o Galeno... O Galeno, o Semedo. E o Estáquio, já tinha conseguido o Estáquio. O Estáquio e o Galeno, eu acho, dois jogadores interessantes. Não sei o que é que eles vão valer, mas nunca se sabe. É a velha história, podem chegar ali e abrir o livro. Eu acho que o Estáquio é bem pensado para o próximo... O Romano Semedo, epá... O Estáquio é um jogador de... Eu achei estranho, essa contratação é muito estranha. Tiago Fortuna pergunta onde é que o Castro está a seguir as transferências. O Castro não segue as transferências vêm inteiro ao Castro. Exatamente, é mais para isso. A informação chega. Sim, no 00. É um dos meus sites que está aberto. Há anos que tem um sistema que as informações chegam. Agora andar à procura dá um trabalho do caralho. O sistema está montado para que o Castro não tenha que procurar. Olha, caralho. Sistema é que anda atrás do João Castro. Relativamente aqui. Ah, deixa-me falar também de uma grande transferência, que é um avançado que eu gosto muito, também do River Plate, mas agora o River Plate da Argentina, que é o Julián Álvarez, que vai para o Manchester City. Acho que o Manchester City faz aqui uma grande aquisição de um grande avançado, que promete muito, e eles foram buscar o Álvarez e nós tivemos que ir buscar o Slimani. Portanto, é realmente uma transferência está muito, muito, muito interessante por parte do Manchester City para o futuro. Isto é só um empréstimo, mas acho que é com opção de compra. Acho que para o scout do Manchester City decidir buscar este jogador, porque este jogador é bom, claro. E portanto fico muito satisfeito em verem jogadores que por acaso eu seguia atentamente, como Arezzo e como e deixa-me dizer, por exemplo, a transferência do Slimani já aparece no Transfermarkt. Já, eu tenho aqui aberto, aparece. Mal, há bocado tinha aqui, agora já não tenho. Nós é que andamos atrás disto. Mal ela apareceu, mal o coisa confirmou, os gajos puseram logo, porque eu tinha a página aqui, eu tinha aqui uma página aberta só com as transferências do mercado nacional e eles puseram logo. Há aqui outra transferência que também gostava de falar, não é transferência, é uma assinatura do Christian Eriksen para o Brentford, o jogador que teve aquela paragem cardíaca no europeu, não é? O Eriksen, que agora regressa ao Brentford. Com a autorização médica, que é permitido na liga inglesa jogar com pacemaker, ou como é que se chama o aparelho que tem, mas é de uma coragem e de uma vontade de jogar futebol muito grande do Eriksen. Espero que tudo corra bem, mas tinha que falar aqui também. Ia mostrar o site do Transfermarkt, deu erro. Não, e depois aqui estão a falar da Juventus. Sim, a Juventus fez um grande mercado com o Vlahovic e o Zakaria. É um grande mercado por parte da Juventus, também para corrigir muita merda que fizeram no passado, diga-se passagem. E, portanto, Vlahovic e Zakaria realmente é um grande mercado para a Juventus, que vai tentar fazer uma segunda volta brutal. Vamos ver. Olha, eu acho que acabamos por podem ver, aqui o Slimani já cá estava. É, o futebol feminino também fizemos a contratação de uma guarda-redes, atenção. Para não dizer que não falamos de futebol feminino. Exatamente. Eu acho que nós não falámos nisto há pouco, mas o Raul Silva do Braga acabou ser emprestado ao Estoril. Ali, foi o segundo, antes do Saco, há bocado falou-se, há bocado coloquei o comentário do Jota que aparecia com o Raul Silva tinha ido do Braga para o Estoril. Eu coloquei, não pus o comentário que falava dele. Uma transferência que eu acho interessante, mas isto é mais se calhar para mim, mas o da Finlândia, o Marco Forse, estava o Brentford, o avançado, não estava a ter muitas oportunidades, e foi emprestado ao City do Championship. Estou muito curioso para ver quantos golos é que ele vai marcar. Acho que vai ser uma boa oportunidade também para o City, num campeonato muito competitivo. Eu acho que há sim algumas transferências bastante interessantes de mudança de equipas, principalmente no estrangeiro, obviamente, há mais, aqui em Portugal é mais estes, mas, portanto, há sempre aqui, quanto a mim, há sempre bons jogadores a mudarem-se de um lado para o outro, mas este mercado até está a ser mais mexido do que eu pensava inicialmente. Estou a ficar um bocado apreensivo de nunca mais anunciar o Edwards, eu sei que ainda faltam 29 minutos. Nós anunciamos o Sarabia mesmo no fim. Espera. Eu sei. Olha, mesmo, falando aqui sobre chegadas e sobre idas, obviamente nós, tendo sido campeões o ano passado e estando a equipa a crescer, João e Pedro, a pergunta é para os dois, nós temos jogadores que se vão destacando, já se fala muito no Pedro Gonçalves ir para o estrangeiro, fala-se de Palhinha, fala-se de Gonçalo Inácio. Nós já falámos disto no verão, na altura do mercado de verão, mas não... imaginem que eu vos diga assim, ok, temos de deixar de sair três jogadores. Pedro, quem é que deixavas sair mas quando? Do Sporting? No final agora da época? No mercado de verão. No mercado de verão. Ah, no mercado de verão. Sai o Rezé, o Bolasi. Ah, não, esses já saíram. O Renan Ribeiro. O Ilori. Ruben Ribeiro. O Ilori. Sei lá. Só preciso de três. Sai um rato quando lá na academia, que os gajos ainda não desinfetaram lá. Aquilo. Agora não, saiu daqui. Há uma coisa que tu disseste que é muito importante. Enquanto estivemos aqui a falar de saídas, é um bom sinal, apesar de nós não gostarmos. É sinal que os nossos ativos são valorizados, é sinal que estamos a ganhar, é sinal que o clube cresceu, é sinal que as pessoas preocupam-se em procurar jogadores ao Sporting, que já era tradicional em alguns casos por causa da academia, mas é sinal que há aqui capital humano para transacionar. O Sporting é uma SAD que não vive sem capital humano transacionado, eu farto-me falar isso quando saem os relatórios e contas. O Sporting não é um clube rentável do ponto de vista operacional sem as transações, muito difícil, a não ser que reduza de tal forma os custos, mas depois temos a velho problema da capacidade competitiva que tem a equipa, e portanto é claro que temos que os deixar sair. Eu acho que vai ser muito difícil sair, não deixar sair Palhinha, vai depender da temporada que fizer, acho que vai ser difícil. E da Champions agora, dos jogos com o City também. Provavelmente é aquele jogador que eu também não ficaria muito... Se nós conseguimos manter Mateus Nunes e o Gart, acho que depois lá voltamos sempre ao mesmo. Se conseguimos cooptar alguém que venha da formação, se contratamos mais alguém, e isto entra-se num ciclo vicioso e agradável. Agora, na defesa, eu não queria perder o Gonçalo Inácio. Acho que nós precisamos que o Gonçalo Inácio faça pelo menos mais uma temporada. Eu acho que precisamos que ele faça mais uma temporada, precisamos de preparar a transição para... Porque o Coates um dia vai ter que abandonar, não é? E, portanto, temos que preparar muito bem o nosso eixo defensivo. Mas três jogadores é muita coisa, Mariano. Três jogadores, nós perdemos três jogadores, mas eu posso adiantar, posso arriscar. Pois, eu posso arriscar. Renan. Sim. Logo e Lori. O Ilori e o Batalha. O Ilori não sai porque tem contrato. Okay. O Batalha. Okay. O Ilori não sai, pois não. Com contrato, eu não me... Não, sai sem contrato, que já deve estar a acabar, acho. Acho que ainda não, João. Acho que ainda tem para mais um ano. Acho que sim. Mais um ano. Aquilo é ser um contrato. Eu acho que aquele contrato... Vai aí ao transfermar. Aquele contrato renova automaticamente sem ninguém dar conta. Há alguém que diga, foda-se, passou outra vez a merda da notificação, ninguém a leu e o gajo renovou para mais um ano. E aquela merda dá assim. Aquilo é um ciclo vicioso. Aí era despachar esses. Ou deixar o contrato acabar Mas da equipa titular e da equipa que normalmente está no banco, dos convocados. A equipa titular, epá, não pode sair no Pedro Gonçalves, acho eu que não. O Vinagre não fica. O Palhinha, eu acho que vai ser o Palhinha. Uma das transferências de verão, até porque o Gar está preparado para isso. E se calhar o João Virgínia, que também podemos não optar pela continuação. Sim, pela continuação dele. Já escapei. Aceito. O resto não pode sair. O resto é uma questão que não pode sair. Agora vai ser o Sarabia. Tenho a certeza. O Sarabia. Sim, o Sarabia infelizmente vai sair. O Pedro Gonçalves tentou na live, mas não. A malta tenta e a malta tem esperança, mas não é possível. O Simão diz aqui. E o Fedal, talvez. Fedal. O Fedal pode sair, pode ser mais. Agora, aproveitar aqui também para vos fazer a pergunta ao contrário, que é... Quem não pode sair? Três contratações... Não, essa parte vocês vão me dizer. É o Palhinha, é o Adam e é o Inácio. Pronto. Não, três que não podem sair é fácil. Sim. O Ruben, o Filipe e o Amorim. Pronto. Está perfeito. Que é o nome dele, Ruben Filipe Marques Amorim. Não, três que não podiam sair, que eu gostava que nós mantivéssemos a todo o custo. Um deles é o Gonçalo Inácio. Acho que é um valor muito importante ali para um eixo defensivo. Ele cresceu bastante. Eu gostaria de continuar com Pedro Gonçalves. Inácio. Acho que é um Porro. E Pedro Gonçalves. Eu acho que é. Inácio, Porro. Não, mas Porro, eu ia fazer outra jogadores. Pergunta. Não, e nós vamos respondendo? A Mariana, eu calço 40. Não, isso. Eu calço pouco. Estamos à espera do Edwards. Portanto, a gente espera. O Edwards, o homem está-me a enervar. Caraca, eu tenho as páginas todas abertas, está-me a irritar, pai. Esperamos todos juntos. Bem, deixa ver que eu ainda não abri o WhatsApp. Agora dizer. Show o mercado em Espanha e o Aubameyang também não foi oficializado pelo Barcelona. Podendo contratar. E já lá estava. O gajo estava nas instalações deles, mas também ainda não foi anunciado. Mas eles têm depois aquele tempo que mandam as transferências para lá e eles validam-nos. Mas no nosso... Edwards no 0-0, no 0-0, já está. Sim. Eu sei, porque eles põem quando o Romano põe-se a falar, essa coisa toda, e ele já confirmou várias vezes. Eu sei, mas isso, agora... Edwards no 0-0, com muito respeito 0-0, que eu gosto muito do projeto. Gosto muito. E a malta é muito um abraço para o Luís. Um grande abraço para o Luís, gosto muito do 0-0. E eu sei que está tudo, mas está bem, o Slimani já sabemos que é oficial, mas o Slimani não há problema, e já sabemos que é oficial na página do Lyon, porque anunciamos aqui em primeira mão. A questão não é essa, que o Slimani pode assinar amanhã. O Edwards não, o Edwards tem que ser hoje inscrito. O Edwards tem que ser já. A não ser que com o Vitória também. Atenção que há duas questões. Olha. Uma coisa é um campeonato português, isso é uma transferência nacional, é um bocadinho diferente. Mas aqui o Edwards tem que ser rescindido, todos os jogadores têm que rescindir com o clube. Portanto, ele vai ter que rescindir com o Vitória e assinar um novo contrato pelo Sporting. Eu acho que deve estar a ser feito e, portanto, deve estar a ser inscrito. Se precisarem de ajuda para escrever, temos aqui 2, 4, 6 mãos para ajudar a escrever o contrato. Portanto, estão aqui a dizer que o United não contratou ninguém. Bem, o United vai perder o Greenwood. O United acabou de perder o Greenwood. Aliás, podemos falar disso, que é provavelmente das coisas que eu mais abomino na atualidade em termos de assuntos relacionados com este tipo de situações. Para a violência, neste caso foi à namorada, mas a violência familiar é das coisas que mais aflição e mais nojo me mete. O caso é absolutamente atroz, pelo áudio que ela partilhou. E o United, e muito bem, não, nem deu tempo, averiguações, E logo a seguir, quando percebeu-se que aquilo não havia dúvidas nenhumas, suspensão do jogador imediata, nem nos treinos, nem nas instalações do clube podia entrar. Ruben Macedo, rescisão com o Marítimo, desculpem, era só isto. Ah, sim, já tinha visto essa há bocado, mas o problema, e até se falava que o Vitória ia receber alguém, deixa-me lá ver quem era. Era o Luís Esteves, podia estar a caminho da equipa, mas é o da equipa B. Agora, o problema, eu não quero o Luís Esteves ser incrível, o Vitória está aqui a brincar com isto. Eu quero que o Vitória diga que o Sporting já tem, ou que o Sporting inscreva o jogador. Mas isso estava aqui a referir do Greenwood, isto porque falaram do... Ah, e tem que dizer, é verdade, já que estamos aqui a falar, Castro, diz aí qualquer coisa que eu vou buscar, os canecos 2001 do Xerba, que eu queria dizer algo. Eu queria dizer uma coisa aqui dos canecos 2001 do Xerba. Deixa eu qualquer coisa. Mas vai, pronto, deixa dizer qualquer coisa. Canta! Uma transferência uma transferência muito interessante, e para quem gosta realmente de seguir os jogadores, e aqui já estou a ver que há pessoal que segue também como eu, o Jorge Belo, do Atalanta, no lateral esquerdo, foi para o Arminia, da Alemanha, muito barato também, é um jogador que eu sigo há bastante tempo e que acho que tem muito talento, é um ala que ataca muito, infelizmente foi para a Alemanha, e um grande scouting que foi feito ali na Alemanha, o jogador vai da MLS para lá, e portanto também queria falar aqui do Jorge Belo, porque acho bastante interessante. Em relação ao caso Greenwood, o Varela falou tudo, não há contemplações, o Manchester United esteve muito melhor neste tema do que a contratar treinadores, e portanto arrumou logo com o Greenwood, e é assim mesmo que se faz. Isto não pode acontecer. Nós somos pais, por exemplo, eu e o Pedro, também temos filhas, e ou se fosse ao contrário, mulheres a bater nos homens, portanto, não pode acontecer a violência familiar. E já não é o primeiro caso de jogadores em Inglaterra, o que começa a ser preocupante. Tem vários casos. O que começa a ser preocupante. E portanto, vamos aos canecos. Vamos aos canecos. Porque o Tasca do Xerba apresentou aqui a sua iniciativa de uma espécie quase de cerimónia. Como é que eram os nossos? É os Leões de Ouro? Não é Leões de Ouro. O Leões de Ouro é aqui com a malta dos núcleos do Sporting. Como é que se chamam os do Sporting? A gala. É a gala. Não, os prémios de trompa é dos Leões de Portugal. É a gala do Sporting, não é? Que apresenta os prémios. Depois temos aqui os Leões de Ouro, que foi feito aqui com os núcleos do Norte, que foram vários. E o Xerba, e a Tasca do Xerba apresentou aqui o que eu queria falar aqui dos prémios. Há várias categorias: Estratega do Ano, Dá-me a Tua Abraçadeira, Revelação, o Palhinha Giro. Eu vou dizer quem é que vou votar, vamos lá. Mas agora, para mim, o projeto aqui tem a ver com o projeto não oficial, em que os projetos não oficiais, em que ele descreve aqui, porque os adeptos são capazes de fazer coisas incríveis pelo seu Sporting ou por outros Sportingistas, e dá aqui 5 projetos. O nosso está ali em último lugar, Sporting 160, mas está ali as Memórias Leoninas do Joker, 77, a Missão Matilde, os Retratos do Pedro Serranho, e o Sporting delas. Epá, eu vou ser sincero, eu não quero que ganhe o Sporting 160, sinceramente quero que ganhe a Missão Matilde, do ponto de vista social. Foi incrível. Acho que foi absolutamente incrível, e acho que é das coisas mais... se há coisa em que o Sportingista se uniu e pôde ajudar alguém que tinha ali um caso bastante complicado, e foi absolutamente fantástico o apoio que tiveram. Agora, não posso deixar... Eu não percebi... Esquece, eu li aquilo, e não percebi, li aquilo e não percebi que estava lá a Missão Matilde, que eu já ia pois. Agora, que é um facto que o Joker, dá-nos vídeos diários... que nos recordam coisas... Eu acho, assim, eu vou reclamar isto, eu vou reclamar, porque acho que a Missão Matilde devia ganhar um prémio à parte. À parte, eu também acho, porque a Missão Matilde é claramente um projeto absolutamente espetacular. Eu acho que concordo aqui quase com uma dimensão diferente. Vou reclamar. É diferente. Xerba. Os retratos, Xerba. O Joker 77, absolutamente fantástico. O Pedro Serranho, também. Há uma coisa que nos últimos anos eu tenho apreciado, e eu gosto muito disso. Foi quando nós criámos a revista 1906, uma das coisas que nós tivemos sempre muita dificuldade no inicial era arranjar designers, e felizmente a sorte trouxe-nos também aqui muita gente, o Daniel, o Ricardo, tanta gente incrível, o Rui, tanta gente incrível que nos ajudou não só naquela concepção da revista. E depois, mais tarde, o Pedro Serranho é outro caso claríssimo de incrível de trabalho que tem feito. E depois há também o Sporting delas, obviamente, também sempre muito importante. E por isso o Sporting 160 acaba por estar ali um bocadinho diferente, porque são projetos, acho que... Olha, não, eu vou ser coisa, não votem em nós. Não votem em nós. Há muita gente que está a votar em nós, porque eu costumo ir ver, eu gosto de ver sempre essas coisas. Mas a Missão Matilde, e a Missão Matilde também, mas eu acho que a Missão Matilde... Eu vou falar com o Xerba. Eu acho que a Missão Matilde devia... É à parte. Devia estar à parte. Devia ter um prémio já, em si devia ter já um prémio. E depois, um grande abraço para o Pedro Serrano, acho que é fantástico, mas o meu voto, tirando a Missão Matilde, iria para o Joker, porque eu acho que é impressionante o que ele faz. E agora está a fazer até com vídeos de casos de arbitragem que aconteceram no passado, e portanto o meu voto seria para o Joker, estando lá a Missão Matilde, tinha aqui para a Missão Matilde. Mas acho que vamos ter que falar com o Xerba e reclamar isto tudo. Pá, isto não pode ser assim. Não há condições. É um prémio. É um prémio em si, é à parte. Acho que não vale a pena termos aqui a Missão Matilde no meio. Mas, há bocado, enquanto estávamos aqui a falar de três jogadores que teriam mesmo que sair, deixem-me eu perguntar-vos três jogadores que cada um de vocês contrataria da Liga Portuguesa para o Sporting neste mercado. Eu não tenho capacidade para dizer isso, vou deixar para o é Carlos. Fácil. Não, eu comprava o Edwards, que já passou na Liga Portuguesa. Ai, não, esse não conta. O Edwards era, e nós já falamos aqui do Edwards até. Como o Edwards não está apresentado, eu posso dizer o Edwards. O Edwards, não é? Okay. A malta que fala no Lincoln, já se falou no Lincoln. Era também, mercado mas o... de verão. Ai, sim, o Edwards chegamos a falar. Era mercado falar de verão, não era agora, era mercado de verão. Agora para agosto. Agora... Pois, também, eu vou-te ser sincero, não há muitos jogadores que eu acho que tenham uma capacidade e a qualidade necessária para jogar no Sporting. Eu ia dizer este, o Daniel já disse, certo. O Mário. Exato. É assim, o Morita já teve, posso confidenciar isto, o Morita teve um pé no Sporting. É difícil Morita vir para o Sporting por uma questão de comunicação. É muito importante a comunicação dentro de um grupo. E quando não falas patavina de inglês, quando só falas japonês e tens que ter um tradutor para tudo, dificulta. Portanto, o Morita não veio por isso. Portanto, eu trazia o Musa do Boa Vista, mas o Sporting, quer dizer, já não trazia, estás a ver? Porque já temos o Slimani. É aquilo que eu precisava dizer. Ou seja, se ponta lança trazia o Musa. Pois, mas agora estás-me a perguntar para o verão, portanto eu tenho que pensar, não vou gastar dinheiro no Musa se já temos o Slimani e o Paulinho. O Márcio Gomes diz Ivan Jaime, Fran Navarro e Munin. O Ivan Jaime, Musa, Fran Navarro, Peter Musa, trazia o Ivan para o lugar de Virgínia. Sim, Samuel Portugal para o lugar de Ricardo Horta. O Ricardo Horta. O Ilório é jogador para o Liverpool. O Ilório é jogador para o Liverpool. Eu já estou com a minha teoria e Liverpool, o Klopp que venha buscar. Edwards, Horta e Almusrati. Não trazia, são muito caros. Horta, qual deles? Era o Ricardo. Ricardo. O Ivan Raim, sim, acho que era bom jogador. Central colombiano do Boa Vista, como é que ele se chama? Sim, o Poroso. Acho Poroso. Que sim, também era um bom central. Já há bocado também falaram aqui no Poroso, foi o Dan. O Poroso, o Ivan Raim, o André Franco do Estoril. Também já falaram aqui. Olha, o Daniel Tavares, onde é a frente de Estoril, exatamente. O Sai que diz Poroso nunca. Pois, o Amas, tenho dúvidas, lá está. Luís Dias e Lory na mesma equipa. Acho que estava perfeito, João. Acho que estava, que sejam muito felizes os dois. Por exemplo, André Franco, que é muito... Aí está, ainda não falamos do Deus, Alain Ruiz, que era o homem que vai pôr aquele restaurante... Temos que falar realmente... Nos tops do Twitter, que era o homem quando provoca... O Alain Ruiz, quando provar a carne arauquesa, até vai ficar maluco. O rapaz até vai bater... Eu por acaso, tenho algo a dizer sobre essa transferência, que é o seguinte... Arouca vai dobrar a população, porque a família do Alain Ruiz é tão grande que ele vai trazer a família toda. E, portanto, Arouca vai crescer imenso em termos de... Eu estou a ver o Alain Ruiz aí para o estádio com aquelas máquinas. Será que ele trouxe os carros? Como é que ele vai fazer? Ferrari? Ferrari vermelho? Os Ferraris e os outros carros. O resto está sempre a fazer Instagram stories de carros. Eu acho que ele errou na profissão, provavelmente. Olha, Maria, estamos a caminhar para o fim e não me está a aparecer aqui. Estamos a caminhar para o fecho de mercado. É verdade. 12 minutos. É verdade. É verdade. Duas Olha, minutos. Abre a porta pelo menos ao rapaz para ele ir assinar. Caraca, um minuto. Pois, o problema é que faltam 12 minutos e nada. Vai lá. Enquanto João Castro vai e não vai, como já estamos a caminhar a passos largos assim, porque eu hoje não vou dizer que o programa já vai longo, não é? Porque tanto nos pediram. Não, o programa já vai longo, já vai com 2 horas e 20, mas agora também noite, fez 2 horas e 20, vai esperar mais 10 minutos que falta para o mercado fechar. Exatamente. Ora está, portanto, tanto nos pediram para ficar até à meia-noite que nós ficamos mesmo até ao fecho do mercado. Portanto, como ainda temos notas finais para dar e ainda estamos à espera. Eu não tenho notas finais, que eu já falei do Greenwood e do Sherwood, eu não tinha muitas notas finais. Mas eu a minha nota final era preparar para o Edwards e para o Slimani, mas ainda não tivemos aqui as contratações. Agora, eu sinceramente, epá, eu espero que não seja agora aqui um volte-face daqueles que não estamos nada a contar. Que o Edwards aconteça. Achas aqui uma que coisa. É possível acontecer, Pedro? Acontecer epá, para o lado mau da questão. Quer dizer, possível acontecer é sempre possível, não é? Quando, enquanto não está fechado, não está fechado, mas seria muito estranho. À última da hora, depois de tanta gente já confirmar. É assim, eu posso adiantar aqui alguma coisa. A Liga vai ter a informação. É o seguinte, não é isso, não é isso. Nós estamos inscritos. Nós estamos a falar, as pessoas têm que perceber uma coisa, nós estamos a falar de uma transferência que envolve 3 contratos. Que envolve 4 contratos. Primeiro, contrato de rescisão do Edwards, contrato de assinatura do Edwards, até envolve mais. Não, é empréstimos, não é? Não, rescisão do Bruno Gaspar com o Sporting, contrato do Bruno Gaspar com o Vitória e um contrato de cedência do Catano. Portanto, em termos de papelada, isto é muita fruta, meus amigos. Não se faz assim com 2 tretas. Portanto, só uma. Nós estamos a ver a transferência maior, que é o Edwards, mas é muita papelada. Temos aqui o Bruno Gaspar e o Catano do nosso lado, e o Bruno Gaspar é rescisão mais assinatura para Vitória, e do Vitória temos o contrário, a rescisão do Edwards e a vinda para o Sporting. Portanto, isso é tudo muito complexo. Portanto, estamos a falar aqui de uma contratação que, para ser anunciada, estes trâmites todos legais têm que ser cumpridos, conforme eu expliquei. Depois estamos aqui a falar, eu já vi aqui uma notícia mesmo, a dizer que o Sporting, os 50%, vamos lá explicar isto. Não há jogadores, não há direitos económicos de 50% nos clubes atualmente. É 100%. O Sporting fica com 100% do Edwards. O que há depois é de uma futura venda por 50%. Não é 50% do passe. E aqui, o que falta saber deste negócio, porque o que falta, ou seja, como não há 50% dos direitos económicos, o que o Tottenham tem é 50% da futura venda do Edwards, ok? O que o Sporting e o Guimarães podem, aqui o Sporting vai contratar 100% do jogador, não pode contratar, e depois a futura venda é que falta saber, porque o Guimarães aqui vai ter que falar com o Vitória, ou o Vitória vai ter que falar com o Tottenham. Portanto, nós vamos ficar a saber é se vamos ter ainda algum valor de uma futura transferência contratualizada com o Vitória, ou se isto já está nesta negociação entre o Vitória e o Tottenham. Portanto, não é... O Sporting fica com 50% do Edwards, isso não existe, já 50% dos direitos económicos. O Sporting fica com 100% dos direitos económicos, pode ter que ter uma percentagem de uma futura venda para o Vitória, mas também depende muito do que foi negociado e o que ocorreu com o Vitória com o Tottenham, porque não podes transferir para o contrato, o Tottenham tinha um contrato com o Vitória dos 50%, mas não podes transferir essa futura venda do Tottenham para o contrato do Sporting, ok? Isso não existe, o Sporting não vai ficar uma futura venda 50% ao Tottenham, ok? Isso tem que ser resolvido entre o Vitória e o Tottenham, depois o que pode ficar é eles fazerem algum acordo e o Sporting tem que fazer uma futura venda, ou dar uma percentagem, uma futura venda ao Vitória, nunca pode ter o Tottenham pelo meio. E portanto, vamos ver o que irá acontecer. Mas era só para explicar isso, porque acho que há muita gente... Mas João, aqui no Twitter alguém pergunta se tu há bocado falaste da próxima janela do mercado por um central e ala esquerda, alguns nomes que vejas interessantes? Muitos, interessantes, mas também não vou tirar nenhum nome. Mas nenhum, acho porque que... ainda, se calhar ainda é muito cedo até para... É muito cedo, há sim. De haver uma altura. Agora, que se vai afunilar. Eu já falei um bocadinho, acho que o Sporting vai contratar alguém que fale português ou espanhol. Acho que vai contratar alguém que tem qualidade, mas se calhar não está a jogar. E se calhar está-se a aproveitar já, obviamente, destas conquistas de títulos para também seduzir esse tipo de jogadores. Em termos de centrais, em termos de ala, pá, não tenho aqui ainda nenhum nome assim na cabeça. Conheço alguns jogadores que podiam ser interessantes. Alguns foram transferidos neste mercado, portanto fica mais complicado. E eu acho que às vezes é mais difícil nós percebermos com esta distância. O central sim tem uma ideia muito fixa no nome. Pode-se não concretizar, mas acho que era uma excelente aposta. Acho que aí o Sporting vai ser sempre um central que saiba sair a jogar, um central muito parecido com o Inácio no tipo de construção, mas com o destro, portanto vai ser um central do pé direito, não é? Acho que vai ser muito por aí que o Sporting vai procurar, que saiba falar português ou espanhol, que tenha cultura também já de Vitória, que se calhar joga em grandes clubes, já tenha assim um arcabouço bom, pode não ser, não é jovem nem é velho, e portanto acho que vai ser por aí. Em relação ao ala, não, aí ao ala eu acho que o Sporting vai ter que procurar bem, é muito difícil, são muito procurados os defesas esquerdos, e por já que é uma das posições que mais pedem os clubes, que é curioso, e portanto acho que ainda vamos ter que ver. E o Eduardo Quaresma, já há bocado tinham perguntado sobre ele, João, como é que tu vês o Eduardo Quaresma? Vejo que está com algumas dificuldades no Tondela, está a evoluir, mas ainda não necessário para regressar ao Sporting ser titular. Ainda não está grosso. No ponto de crescimento. Está a irritar isto, Edwards, onde... isto já me está a irritar, não era suposto estar nervoso a esta hora. Não era suposto estarmos sequer à espera do Edwards neste momento. Estou 5 minutos. A frase com que eu comecei, aliás, a pergunta com que eu comecei este Sporting 160. Estás onde, Slimani? Eu pergunto, estás onde, Edwards? Porque epa, faltam neste momento 5 minutos. É o que eu te digo, o processo vai ser metido todo de uma vez. Isto não vai ser metido o contrato do Edwards. Já os papéis, por amor de Deus. Não, os papéis estão a ser assinados e vai ser tudo entregue agora. Nesta altura deve estar a entrar na Liga os papéis das rescisões e das entradas, tudo ao mesmo tempo, portanto não é... A liga que acelera o processo. Só faltava o Edwards não ser escrito. Isto era uma... Não acredito. Eu acho que está a ser tudo para ser feito daquela forma que eu expliquei. Exato, que é o contrato de rescisão do Edwards, é o contrato do Edwards com o Sporting, é o contrato do Bruno Gaspar. A rescisão do Bruno Gaspar com o Sporting. Rescisão. E a assinatura pelo Vitória. Ou seja, só aqui estão quatro. E o contrato de empréstimo do Jenny Catano. Portanto, lá está. Nunca mais acaba em termos de contratos. Pois é, mas é que tem que assinar toda a gente, tem que estar tudo direitinho, os dados pessoais de cada um, aquelas coisas. 4 minutos. Já carreguei mais um F5 nestes últimos 4 minutos do que desde o início das transferências. Olha, é fácil. Imagina, se visa o Guimarães... Olha, entretanto, a mensagem de despedida do Jovane, que ele colocou, que misto de emoções, por um lado a tristeza de deixar um clube que fez de mim o que eu sou hoje, como homem, como profissional, deixar um grupo que é uma verdadeira família, em que juntos alcançamos lindas conquistas, por outro, a alegria e a ilusão de abraçar uma nova aventura, a minha primeira fora do Sporting. Vou com um sentimento de gratidão e de consciência que me espera um grande desafio, não será fácil, mas estou preparado para dar o meu melhor e vencer. Obrigado a todos os sportingistas pelo apoio ao longo destes anos, onde vai um, vão todos, sempre. Jovane, muito bem. E a pessoa? Vai tudo para lá. Vai tudo para lá. Mas já devia estar tudo aí, mas é para o fax da Liga. Isso é que já devia de estar a ir. Vai então, um se vão todos, todos, vai o Edwards também. Vai um bom todos, queres ver? Onde é que ele anda? Eu estou confiante. Vai ser mesmo à última da hora, 3 minutos. Isto foi mesmo para nos obrigar a ficar aqui até ao final. Isto é típico Sporting. É que eu vos digo, vocês João, não tens alguma nota final para encher aqui a nossa cabeça enquanto não é meia-noite? Nota final? Não, em termos de, por exemplo, Eu acho que ainda vamos fazer novas notas finais, João, depois de saber que o Edwards não assina, vamos ter aqui problemas. Ah, então, eu acho que. Porra. Que isto é fácil de perceber que. Quer dizer, é assim, vamos ser sinceros. O Sarabia também foi uma confusão até ao fim, por causa. E reparem, o Sarabia fez uma confusão até ao fim porque era o Nuno Mendes e o Sarabia. Reparem, estamos a falar de dois jogadores e foi até ao fim. Dois. E aqui estamos a falar um, dois, três jogadores. Estamos a falar de três jogadores, meus amigos. E portanto, vamos esperar com calma, sem stress. Eu acho que tudo foi feito ao longo do dia para que isso corresse, mas lá está, às vezes pode acontecer coisas finais, pormenores. Nós não sabemos. Claro, e atenção, pode haver uma troca, imagina que o Catano decide que não quer, não aceita ir, Quer. Agora vai querer. Quer, vai querer. O Plata não quis. Ah, não é. E depois temos aqui o Bruno Gaspar, mas ele quer ir. Depois há aqui uma questão, eu acho que há uma questão aqui nesta transferência, eu acho que nesta transferência vamos ter aqui, que não vamos ainda ficar a saber muito bem. Por exemplo, eu quase que aposto que o Sporting vai ter que pagar aqui parte do ordenado, não vai pagar o ordenado, mas parte do ordenado do Bruno Gaspar até o final da época. Provavelmente vai haver aqui algum valor que nós temos que dar ao Guimarães para pagar o ordenado do Bruno Gaspar até o final da época. E portanto o Ruben Semedo é oficializado do Porto, o Galeno também já acho que é oficial do Porto, deixa cá. Último minuto. Peixões contrata Everard Zag ao Vizela. Mafinense esteve na subida dos vizelenses do Sporting. Troca Edwards por Messi. O Messi tem menos golos que o Paulinho, não quer? Um abraço para o meu amigo, para o Tiago, que ele chama, para o Tiago Teixeira, que ele chama o Edwards o Messi de Barbixa. Portanto, fica aqui a nota também. E é meia-noite. À meia-noite, e ou deu entrada, ou então... O que conta não é o nosso relógio, o relógio da Liga. Sim, ou isto deu entrada, ou, meus senhores, isto podemos ter aqui... Um problema. Calma, falhou, não sabemos. Calma. Porquê? Porque os papéis podem ser. O Porto anunciou o Semedo e Galeno oficial. Sim, portanto, sim. Ruben, o Sérgio Conceição, que caramba, fez aquela de crítica, acabou. Não conseguiu o outro defesa, que era o Saco, que podia ter ido para o Porto, mas acabou emprestado então para o Saint-Étienne. Bem, e, portanto, agora vai, o Sporting agora... e Guimarães vão anunciar os jogadores. Sim, vão anunciar os jogadores. Agora vamos aguardar. Vai à página do Sporting que eu vou à página do Sporting. Eu tenho todos os tweets aqui abertos. Estou a achar isto estranho, não? Não, eu há uma coisa curiosa. O pode estar fechado. Exato. Era aquilo que estavam a dizer e foi aquilo que o João disse, que é o negócio pode já estar fechado. Agora, há uma coisa interessante ainda... que nós não falamos aqui. O apagamento total do Benfica neste mercado de transferência. Nenhuma notícia, nada. Nem nenhuma sobre contratação. Isso. Ora está. Nenhuma. E será que Slimani e Edward só são apresentados amanhã? É dizer, porque o Sporting também não apresentou Slimani. Não disse nada sobre o regresso de Slimani. No Slimani não é um problema, digo eu. Agora, o Edwards, isto é que... Vamos ver se não aparece aqui nenhuma novidade, entretanto, fora do que estaríamos à espera. Não, não é novidade nenhuma. Pode ter existido algum atraso na oficialização de algo, mas eu não acredito. Até porque o Sporting, quer dizer, fechava... Quer dizer, deixa sair o Giovanni... Deixa sair o Giovanni... Seria um erro... Bem, seria um erro... estranho, não é? Não, eu acho que o Sporting está a fazer render o peixe. Acho que não, foi tudo enviado mais atraso por algum motivo, ou de um jogador. Por exemplo, há as questões da viagem, o Edwards tem que vir para Lisboa para assinar, o Bruno Gaspar tem que ir para ou assinar tudo em Lisboa, tem cá os advogados todos. Portanto, é mais ou menos por isso. A coisa tinha que estar muito, muito bem preparada por parte do Sporting, não costumam falhar nestas coisas, ultimamente não têm falhado e portanto acho que não. As pessoas querem ir dormir. Claro. Sim, o Carlos está a perguntar, sim, o Sporting não tem que anunciar nada, o Sporting tem que mandar as coisas para a Liga, depois anunciar pode anunciar a hora que quiser. Ora, está. Desde que mandem as coisas para a Liga, meus amigos, façam o que quiserem. O que interessa agora. Até podem nem anunciar. Até podem nem anunciar, eu só vejo entrar em campo e pronto. Por mim, como quiserem. Mas estamos aqui todos muito curiosos, muito à espera. Vamos esperar, vamos dar aqui mais uns minutos e ver. Porque não, o Sporting vai anunciar nos próximos minutos. Não tenho sim, tem que ser, não pode. Ou é ou não é, porque se passarem mais de 10 minutos, é porque o problema. Vai aí ao Twitter do Vitória, a ver se não aparece. Eu estou no Twitter do Vitória. Tenho todos abertos e não. O Varela está responsável pelo Twitter do Sporting. Eu estou. Eu também tenho o Vitória. Não tem. E o Vitória há pouco, deixa-me só confirmar, porque o Vitória, sim, ele no seu saco há uma hora atrás, mas nunca mais fez tweets, portanto não... Não fez mais nada disso, só informação completa aqui. Portanto, não disse mais nada, desejou boa sorte, obrigado, emprestado. Não sei. Realmente, está estranho. Estamos... Vamos aguardar, porque a verdade... Pois, também é fácil, só temos que aguardar mais meia dúzia de minutos, porque isto depois passou o tempo, passou. Não aliás, há... o Leão já confirmou o Slimani no Sporting, e o Sporting não anunciou. Pois, será que a Liga já tem a lista? Aqui estou a dizer que não está está aqui a dizer que o jogador está em viagem para Lisboa. Sim, mas o jogador tinha que assinar antes. Atenção, tinha que assinar em Vitória. Sim, isso a apresentação... O jogador até podia estar onde ele quisesse, mas os documentos têm ido antes da meia-noite. Exatamente. Logo que haja um notário que confirma a sua assinatura e valide, depois aquilo chega à Liga. Portanto, não há problema nenhum. Vamos. Não tem que chegar a Lisboa. É essa não... lista que eu estou aliás, a lista da Liga é atualizada agora que é só à 1 da manhã, não é? Acho que é agora. Eu acho que é à meia-noite. Até eles só lançam é à 1. Ou isso. Creio... Não. As entradas não. Até, mas eles só mostram à 1 da manhã. Acho que é só à 1 da manhã certo. Que mostram o que entrou até à meia-noite. Agora vê. Não, agora da meia-noite vou mostrar o que entrou às 11, atenção. Pois, é o que eu estou a dizer. Só à 1 da manhã é que mostram o que acabou. Portanto, o que... Não, mas vais ver, agora podemos ver é se o Slimani já foi inscrito, por exemplo. Se entrou às 11, agora à meia-noite às vai ser... Às 10, os contratos... às 10, os contratos recepcionados até às 9 e depois a última atualização. Assim que possível, os contratos recepcionados até às 24 horas, portanto... Pronto, assim que possível. Assim que possível. Mas... Vamos com 2 horas e 34 minutos de... Vamos esperar aqui mais um bocado, a ver se... De programa, vamos novidades. Aguardar mais um pouco, mas a realidade é que, obviamente, o que interessa é que os papéis tenham entrado na Liga. Pois. Independentemente de termos a confirmação ou não daquilo que pode estar a acontecer ou não. Porque lá está, certezas, não temos nenhumas. Nenhumas. Acho que neste momento, agora é dar aqui mais uns minutos. Eu não sei qual é o site da Liga, acho que foi abaixo. Eu estou a ver, eu tenho o site da Liga aberto. Foi abaixo neste momento, o site da Liga. Ah, já voltou, mas não há aqui ainda atualizações referentes a... Deixa-me ver. Não, só tem até às 9 da noite. Já não há nada. Aquela que nós vimos ainda com 57 inscrições, que eu falei há pouco. Portanto, não há... Estamos todos a tentar saber o mesmo. Estamos todos atrás do mesmo. Assim, se vocês quiserem esperar, eu vou aqui à Liga, aqui na Constituição no estante, e bato à porta e digo, meus amigos, como é? Estás onde, Eduardo? Eduardo, é assim, filho, já passa da meia-noite. Eu quero ir dormir, Eduardo. Tenho reunião amanhã cedo, dávamos jeito de ir a dormir, pá. Não sei, estou a ficar apreensivo agora. Mas, sim, para já a lista também é dia. Ora bem, quais são os mercados que ainda estão abertos enquanto andamos aqui? Rússia, Polónia, Suíça, Ucrânia, Turquia. Polónias, essas coisas ainda estão abertas, sim. Claro. Suíça, Ucrânia e Turquia e Rússia são os únicos que ainda estão. Em aberto. Alguns até 28 de fevereiro. A Ucrânia está aberta até 2 de março. O Transfer Market ainda não colocou. E há bocado colocou logo a do Slimani. Ai! Querem ver que vamos ter aqui um golpe de teatro em direto? Que isto não está bem. Maria. As pessoas já não sabem lidar com este... Isto não está... Não está a correr bem, vamos lá ver, vamos esperar mais um olha, pouco. Olha, e já agora, enquanto vocês procuram e não procuram por informações, vamos aqui, lagarto, vamos aqui perceber o que é que acontece se por acaso Edwards falha. João. Epá, seria muito estranho. O Edwards se falhar, provavelmente, se acontecesse aqui alguma coisa de última da hora, podia acontecer, muito provavelmente, o que iria acontecer é que se vinha no verão. Não jogava agora estes 6 meses. Mas soluções, para já. Soluções? E os gajos com o que tem. Deixamos sair a Giovane? Tabata. Claramente. Estão a... Era a única solução, porque deixaste sair Giovanni, deixaste sair Tiago Tomás, deixaste sair o Catano isto era um problema do Catan em termos de substituições, porque ficavas só com o Slimani, e a contacto foi escrito, e acho que sim, mas esse tem tempo, se calhar, porque não é uma transferência, não é? Não estamos a falar de transferência. O Edwards estamos a falar de uma transferência. O Slimani não estamos a falar de uma transferência. O jogador não vem a zero, portanto, o jogador rescinde, extingue o seu contrato laboral com o... isto é assim, uma coisa é uma transferência que envolve dinheiro, portanto, há na mesma dois contratos, certo, que a rescisão com o clube e a assinatura com o outro, e portanto, não há aquela coisa de rescindir e depois ficas livre e o Sporting pode assinar. Com o Edwards isso não pode acontecer porque há dinheiro envolvido. O Slimani não, ele rescinde com o Lyon, chegam a mútuo acordo e, portanto, o Slimani pode assinar amanhã, porque não envolve nenhuma transferência de Sporting-Lyon, ou Lyon-Sporting. Agora, o Edas, o que podia acontecer realmente era vir no verão, mas o Sporting ficava numa situação complicada, porque em termos de ala, de extremos, acho que só estou a ver o Tabata. Acho que só assim a pensar Tabata, claro, tinhas os miúdos, mas nenhum dos miúdos treinou com a equipa principal, era o Catano que treinava com a equipa principal e tinhas o Rodrigo Ribeiro para avançado, mas o avançado tinhas o Slimani, portanto, extremos ficávamos coxinhos. Quer dizer, tínhamos sempre o Nuno Santos. Não era assim. Tem sempre essa opção, mas é uma opção que nos traz aqui algumas dores de cabeça, principalmente. Sim, pelo sim, trazia aqui algumas dores de cabeça, e eu acho que não era isso que se queria, era o Edwards. Aliás, para estar envolvido o Catano nesta transferência, e por empréstimo, era para o Edwards vir já, porque senão tirávamos o Catano da equação e ele vinha só no verão. Ok, O Edwards já não está inscrito no Vitória de acordo. Eu vi, eu vi isso. No site ainda está. Liga. Não sei o que é que eles querem dizer. Talvez seja no site da Liga. Eu estou a confirmar, porque também vi essa informação, que ele já não aparece como jogador no site da Liga do Vitória. Está feito, meus amigos. Está feito. Agora a questão é que. Vitória, claro que ainda está, como é óbvio. Eu também quero acreditar que isto. Eu confio em ti, João Castro. Isto não vai falhar, mas. Eu posso-vos dizer que, meu Deus, isto. Deixa-me cá ver. O que é que está aqui a malta a dizer? Já vos digo aqui. Então. Liga Portugal. Nando Andrade também foi inscrito no Porto. O site da Liga está outra vez a dar o badagaio. A cair. Já a cair outra vez. Portanto, está tudo maluco. Atualizar o site da Liga, a ver se vem as inscrições de última hora. Está tudo doido a ir ao site da Liga. O Provença já fechou aquilo, já foi para a casa dormir. E o site, olha, já está. 500 internal server error, já foi, deu-lhe o badagaio. Já foi. Portanto, neste momento. Estão a atualizar os documentos, é agora que vai ser a notícia. Não, nós ainda. O Benfica fez uma transferência de Tiago Couser, internacional, portanto, já tinha sido confirmado. É. Portanto, é o que eu digo, o Benfica passou completamente ao lado deste mercado. Completamente. É que nem bem. Vendas. É que falava-se muito de algumas vendas. Caralho. Estamos ora aqui bem. À espera da última atualização da Liga para ver se isto realmente. Sai, nós podemos sai, fazer porque... uma direta e ficar aqui, mas... Epá, eu tenho que ir trabalhar, porque eu não ganho muito bem. E tu também, e o João também, estamos todos. É que porque tem um grande negócio para puxar amanhã, ainda para mais. Tá, até agora temos os... É, o do Edwards era para ter fechado hoje, João Castro. O do Edwards é para fechar hoje. Graças para isto que está-me irritar. Epá, vocês também querem pôr o desgraçado... O Igreja não pode estar em todo lado, o André. Epá, eu posso fazer o backstage já. Mas eu só quero uma imagem. Não, o backstage já saiu. Eu quero ir ver o backstage. Não, já saiu o backstage. Não estou a dizer dos jogadores, pode sair amanhã. Sim, isso aí. Não, isso aí. Edwards é Leão, é só o que eu preciso saber. Então pronto, eu vou fazer isso, Edwards é Leão. Quer dizer isso? Faz lá, João Castro, faz lá, por favor, que é para eu confiar. Não é que eu não confie nas outras pessoas, mas em ti é diferente. E por acaso, há coisas que eu tenho que fazer ainda para preparar o trabalho amanhã e coisas para pagar ainda pessoais que eu tenho que pagar até amanhã. Não podemos passar aqui o backstage, Helder, porque... Não, corta-nos logo. Já fizemos isso uma vez com o automático. É assim, é um sítio feio. Mas... Pá, podia passar sem música, mas aqui não tem piada a passar sem música. Exato. Para nos ouvirem a nós, não ouçam. Está bem? Não tem piada. Portanto, não tem tanta piada. Portanto, quando acabar o Sporting 160, vamos ver todos o backstage. Depois do Edwards assinar. Depois de termos a certeza que ele já assinou. Ai, eu catano. Pá, já está a chegar. É pá, está bem, mas Vila Franca Alvalade ainda é um bocado. Vila Franca Alvalade ainda é um bocado. Opa! Sim, eu estou com o meu Castro. Qual é que o Castro, como ele diz, eu vou acreditar que isto está mais fechado. Falta só a atualização da Liga, porque foram muitos documentos a entrar à última da hora. É normal, tudo à última da hora e, portanto, é, vamos esperar. Sim, mais uns minutos, porque vai ser anunciado em breve. Acho que não haverá grandes dúvidas. Repara que o Galeno já era oficial há muito tempo e só há bocado é que saiu. Eu acho que há de sair a qualquer momento. Agora, se a atualização da Liga ainda demora, hotel. Porque a atualização da Liga normalmente só volta de uma da manhã. Calma, é. mas o Rui Chaves diz assim: se forem ao plantel do Vitória no site da Liga, o Edwards não está lá. Eu sei que não, eu sei. Está a no site é, do Vitória, está no da do Liga Sporting. Não está lá. Está no do Sporting. Vou confirmar, é mas a minha acho dúvida. Que não. É acho que não. Eu vou confirmar, mas olha que eu acho está que está tudo não. Num estado de nervos aqui, meu Deus. Eu nunca esperei. Primeiro, eu pensei que já íamos estar mais nós fizéssemos quase 3 horas de programa. Segundo, exatamente, isto o mercado. Sem convidado, só os três. Ou seja, não. As pessoas gostam mesmo de nos ouvir. Até não, que é preciso. Pronto, depois, não é de nos ouvir, é de vos ouvir aos dois, porque não tenho nada de jeito para dizer. Não, depois... ouvir a todos. Isto aqui, ora bem. Eu estou à procura dos clubes, mas este site da Liga está absolutamente a dar as últimas. Isto está todo marado o rei do clube. Mas no, olha, menos está site, atualizado. O Sporting, se tiver tudo certo, agora deixem-me falar aqui uma coisa certa. Uma coisa séria agora, muito séria, muito séria. O Sporting já tem tudo certo, se manda o tubo, podia fazer um simples tweet a dizer... Não, o Edwards não está no site do Sporting, não está no plantel da Liga. Slimani e Edwards. Só um tweet a dizer Slimani e Edwards, bem-vindos. Pá, chegava, não é preciso claro. Apresentação. Não, nem imagens, nem coisa assim nenhuma, não, está ótimo. Porto, deixem a igreja descansar com o rapaz farto de trabalhar este fim de semana. Aliás, é até mais provável que o site do Sporting, como às vezes eles cometem estes erros, já esteja lá o Edwards. Não, Slimani. Já fui ver, também encontrei há bocado. Ai, não sei, Pedro. Eles são muito nabos. Ah, o Edwards já não está realmente no site do Vitória, no site da Liga, no plantel do Vitória, não está. Isso está confirmado. Agora, mas no site Sporting ainda também ainda não aparece, mas já não está no site da Liga, no plantel referente ao Vitória. Isso já não está. Não, está perdido alguns nos clubes. Portanto, perdeu-se ali pelo meio. Quer dizer que acabamos. Olha, puma, foi o site também. Atenção. Ai, Guimarães. Ali, que me já está a irritar. De Guimarães a Lisboa, ainda são alguns. Eu voltei em 1980, ok. Estou aqui com um modem de 56k a ouvir os barulhinhos da fundo e isto nunca mais carrega. Olha-me para isto, ao que isto chegou, cara. Olha, o nem o site do dormir, Sporting caralho. Carrega. Não vou fazer, já sou um gajo quase da terceira idade, tenho que me deitar, não posso estar aqui. Ah, espera que esta merda de... Estava aqui a confirmar, e é aquilo que eu disse, é verdade. O Slimani é diferente, não é uma transferência internacional, é só uma rescisão, e portanto... Certo, é diferente. Certo. Estava aqui a confirmar com quem sabe. Agora, até podem ser feitos amanhã, não sei, nós queremos a atualização dos inscritos na Liga. Não, isso só vais ter à uma da manhã. Provavelmente, agora, podemos ter mais próximo, podemos ter mais cedo. Ah, pô, o site da Liga está mesmo a dar. Tá. É mais fácil, Abel, se calhar, o Vitória. Abel, site da Liga, se o Edwards tá não é inscrito, eu garanto que tu vais ter muitos mais pacientes. Eu garanto-te que tu vais tratar de dentes de muitos mais pacientes. O Edwards não é inscrito. Garanteu. Portanto, queremos todos a confirmação. Estamos todos à espera desta confirmação. E à espera da confirmação, mas... até no site da Liga também, dava jeito. Ele já não é do Vitória, e isso nós já sabemos. Isso a questão depois é parece-nos nossa... claro. Agora, se é nosso ou não, é que dava jeito de saber. A questão não é se ele é do Vitória, que ele não é do Vitória, já nós sabemos. Nós queremos é ter a certeza. E porquê? Que ele é vocês nosso. Têm que pensar nisto o quê? Porque primeiro o que entra é o contrato de rescisão. Estás a ver? Aquilo que eu disse bate certo. O que entrou primeiro, o que entra primeiro é contra a rescisão. Portanto, certo, por isso é que ele já está a trabalhar na linha. Vejam lá se o Bruno Gaspar já é jogador do Vitória. Não, provavelmente o Bruno Gaspar já não é jogador do Sporting. Ou isso. Espera lá, vou ver. Sporting. Ah, sim, por causa das rescisões, exatamente. Plantel. Bruno Gaspar. Ele aparece no site do 00. Não, Bruno Gaspar também já não está no plantel do site. No plantel do Sporting. No site da Liga. Ele quem? O Bruno Gaspar. Não. Ele aparece no site do 00 no plantel do Sporting. Não, o que interessa é o site da Liga. É isso, 00. 6-0, por muito boa vontade que possam ter, mas o site da Liga... Agora, o problema é que a Liga ainda não... Bruno Gaspar já não aparece, de certeza. Não, não aparece, não, que eu já fui ver. Isso não aparece. Estava a ver? Também estava a ver se o Sporting não estava a ser ver. Pois, já não sei se ele estava inscrito, mas se calhar... Pois, também não sei. Mas, essa é olha, ver o Geni. O Geni. Mas o Geni... O Geni chegou a estar inscrito. Sim, olha a ver. Catamo, Geni, plantel. Mas o Geni é um empréstimo, é um bocadinho diferente. Pessoa já está aqui num estado de ansiedade que você nem imagina. Não, também não está. Ah, pois é, o Bruno Gaspar esteve na MLS, de certeza. Pois, o Bruno Gaspar também não tinha que estar já, exatamente. Já estava na MLS. Portanto, isto, olha, temos que esperar mais um pouco. É, o Varela ainda tinha cabelo, é verdade. Quando o Sporting 160 desta noite começou, é verdade. O Varela ainda tinha cabelo. É verdade, sim, senhor. Faz parte aos sistemas que nunca mais, e a Liga primeiro que anuncia isto também uma vez. Ora bem, vamos tentar bem, aqui o transfer. Vamos aqui. O transfer de maio não tem aberto nada. Eu só quero que o site da Liga. Ou que alguém anuncie. Se Sporting anunciar, está feito. Exatamente, está feito. Agora o problema. Ora bem, eu quero é que o Vitória anuncie. Este é o novo jogador do Sporting guarda-redes, 26 anos, Anassi Bert Elioa. O que é que me têm a dizer sobre esta contratação? Acho que é bom o Sporting estar atento também no mercado feminino. Não é do saco, é do saco ainda. Não percebo. Pois não compreendo. Olha, vai lá o Geni. Já viste o Geni? Não está, não. Também não está. Então pronto, não. Então já saiu. Estás a ver? O Edwards já saiu do Vitória. O Geni, que estava escrito pelo Sporting, já saiu do Sporting. Sim, que notícias está a dizer que já está no site da Liga. Okay. Já fechou, as inscrições estão totalmente fechadas e eu vou só agora aqui confirmar aqui uma coisa, porque agora é oficial que está fechado completamente, já não entra mais Pedro nada. Pedro Proença, deixa-me falar com o Pedro Proença. Liga para ele, diz-lhe assim, olha, estamos aqui três malucos, há 2 horas e 49 minutos. O Edwards não está no plantel do Sporting ainda, não está. Estás onde, Edwards? Nada. Não está aqui nada. Não está aqui nada. Nem Slimani. Meu Deus. Já está inscrito. Está inscrito aonde? Eu só quero ver. Aceita a Liga nem abre. Aceita a Liga. Três malucos em direto. O resto por escrito. Não sei, para o Nacional. Vamos ter que esperar aqui um bocadinho ainda mais. Olha, já está a ligar o coisa para o Castro. Estava a ligar. Já está. Eu sei que somos quase 500. A verdade é que estamos todos à espera do Edwards. Epá, isto deve ser o programa que mais gente nos está a ver sem nós dizermos nada. Isso. Já não há nada para dizer. Nós só estamos aqui. Não, podemos falar estamos aqui. Todos juntos. Estamos todos juntos. Estamos aqui todos a sofrer em conjunto. Assim, uma espécie de terapia. Não é o programa mais longo, Sporting 160. Não, acho que o mais longo. Não, é capaz de ser já. É capaz de estar a ultrapassar. Vai se tornar o mais longo, sim. Eu acho que sim. Agora já não é programa Sporting 160. Agora é terapia 160. 3 horas. Agora é terapia. Assim que dá como garantido. Pois, nós também dávamos como garantido. Mas queremos ver mesmo os órgãos oficiais. Que isso é que vai. É para cá. Agora imaginem a malta que nos ouvir. Imaginem a malta que vai ouvir isto no Spotify. Não ouçam. Estou eu a dizer às 2 horas e 52 de programa, não ouço. Depois terem ouvido 2 horas e 52, assim, não ouço. Não. Portanto, nunca mais critiquem quando eu digo o programa já vai longo, está bem? Não, que é só para terem a prova de quando eu digo. A Liga foi abaixo isso, outra vez. Uma coisa, e agora estou a ficar com frio, porque agora apaguei. Já está. É, Eduardo. Já está? Inscrito, não. Sim. Está inscrito aonde? Onde é que viste? Já está. O Eduardo está inscrito na Liga. O João diz que já está, é porque já está. O João diz que já está. Podes pôr alerta Sporting 160. Alerta é do outro, está inscrito. Pronto. Tem aqui no WhatsApp. Aqui. Está inscrito ali. Portanto. Podes. Olha, vejam lá. Eu gabo a paciência que nos vai oferecer 2 horas e 52 minutos, claramente. Posso oficializar? Edwards está inscrito na Liga. Só mesmo o Sporting para parar as televisões todas esta hora. Verdade. Eu não tô... Se não for, a culpa é do João, deste alerta. João. Se não for, a culpa é do João. Aqui, estás a pôr o alerta, deixa ver, estava aqui a... O gajo tem que fazer alguma coisa, senão esta merda... Senão, pá, o gajo está aqui, já está aqui a encher chouriços, pá, mas o gajo tem que fazer está alguma tudo, coisa. Está tudo, está senão, tudo no mesmo ponto. Tudo doido, opa, meu, já lá, já lá, se não aparece ali o Evers. Já vou ver, já estou a ir ao site da Liga, mas a Liga agora só quando fizer... Nós agora só conseguimos ver quando eles colocarem na... Na listagem, não, está. No plantel ainda não está, pá, no plantel, deixa-me lá ver... Fazer aqui um refresh ao plantel. Podem um refresh. Aí, já acabou a cerveja, José? A cerveja não está, ainda não há aeroto para ninguém. Não, no plantel ainda não está. Cerveja na Austrália está a jogar. Aí, foi abaixo outra vez. Vai, está sempre a ir abaixo, maravilha. Ora, tal e co... Isto está bonito, está espetacular. Eu pensava que esta hora já estava a dormir. A dormir. Olha, está outra vez abaixo, voltou. Voltou, apareceu-me o João Virgínia, não é aqui que eu te quero ver, João Virgínia, agora estou mentindo, mas não é. Apesar dele ser muito lindo. Estou aqui a fazer um refresh, mas isto está espetacular. Olha, não se esqueçam de ir ver e de ir apostar em betano.pt, já agora faço aqui esta ponte. Ah, eu também já recebia, deve ser o mesmo WhatsApp que o João recebeu, o Edward já está inscrito pela Liga. Não, o meu não recebeste. Não dizia assim? Não estás nesse grupo, não. Não, eu estou a dizer, não, que já recebi noutro grupo em que eu estou e que tu não estás. Também já recebi essa mensagem do Ângelo. Calhou-me uma informação que já estava assinada há horas, só que há horas eu não vejo nada aqui. Não, o site ainda não tem. Portanto... Mal Maria. Estamos todos... É mesmo até à última, está tudo... Daqui à espera. Ali, o site da Liga Volta e Meia vai abaixo, meu, estão... Atualização do mercado, não há nada, estamos aqui... E eu tenho aqui um problema. No 8% de bateria. Calma, venho já. Venho já porque... Venho já, que senão isto vai abaixo. Já volto. Ficamos cheio de bateria, não é? Estou aqui. Ah, foste tu que removeste? Foste tu que te removeste? Fui eu que, ao tentar confirmar o Edwards, fechei a página. Espera, eu tenho que ir buscar a bateria, senão vou ficar sem bateria. Vá lá. Senão ficamos sem Pedro Varela, portanto... Não, ficamos sem programa mesmo. Porque é o computador dele que está a transmitir. Exato. Precisamos de bateria do Pedro Varela, precisamos de Edward no Sporting, confirmado. E já está mais do que confirmado. A Mariana está aqui, faltou o Edward, basicamente, portanto... Sim, mas está... Lá está. Mas está confirmado, nós só precisamos de ter a certeza absoluta, a garantia e ver escrito... Para termos aqui a certeza. A verdade é que nunca fizemos um programa do Sporting 160 tão longo. Nunca. Pedro Varela está a ligar a bateria. Ok? Mais um minuto. Mais chato, é isto que está a acontecer neste agora momento. Ele não... Para que é que quem ainda teve... O quê? Ele não sabe. Não, ele não sabe do carregador. Vai cá estou. Oi? Isso me está a dar? Olha agora. Olha. Oh, desliguei o atrás. Aquilo é o quê? Caralho, que isto acontece de tudo hoje. Está escrito. Tem calma. Meu Deus. Vamos a precisar aqui uma corridinha. Final. Deixa ver. Olha para o Edward. Foda-se, agora está à espera do gajo também. Não tinha mais nada que fazer que está à espera do Edward. Há aqui pessoas que dizem que Slimani não tem que estar mesmo inscrito até 31, porque tinha que estar livre em julho. Bem, antes de setembro, acho que não é bem assim, mas vamos ver. Desculpem, precisava só. O raio da transferência está muito. Eu estou completamente tranquilo. O Varela está pronto para mais duas horas. O Varela não consegue dormir. À espera do Edward. Mas, para quem está connosco... Foi no transfermarco que já nós sabíamos há muito tempo. Esse já estava há muito tempo. Quem está connosco até agora... Mas o transfermarco não serve para nada. Pois não, eu quero... A Wikipédia confirma, exato. Ai, eu vou transfermarco. Isso não serve para nada. Nós vamos chorar. Nós vamos chorar, basicamente. Pronto, meninos... Para quem ficou e para quem está, obviamente, connosco até quantos agora. Estão? E agora, ao vivo? Não sei. 156. Ah, tá. Pronto, pouco, mas já chegamos a ser. Oh, não, é Valinhas, também está aqui. Nós nunca tivemos tanta gente sem dizer nada. Olha, o Valinhas. Ah, o Valinhas está a ver o programa indeferido, que ele gosta de ver as coisas indeferidas. Portanto, ele neste momento ainda acha que o Slimani não é de Sporting. Mas aqui um bocado o Valinhas já vais ver que o Slimani é de Sporting. Ele está a ver as cenas indeferidas, as transferências. O Valinhas vai escrever ali. O Giovanni não está habituado. Incrível. O Valinhas não está habituado a ver programas em direto. Isto é uma nova, é uma coisa para ele. Novidade, não dá. O João Jota está a pôr os números, mas eu tenho os números que são umas duas plataformas, é 469 neste momento. Ah, Morela faz um strip? Não, foda-se. Pai, são coisas, não. Coisas bonitas, isso. Não, é, vai novidade, acontecer. Não vai acontecer. Não, mas basicamente hoje já chegámos a ser mais de 400. Acho que foi dos programas mais longos que fizemos. Continuamos. À espera do. Enquanto o Edwards não disser, está feito. Está escrito na liga. Está bem, mas o Sporting também já podia ter. Nós vamos ter todos reuniões de manhã. Cada um no seu trabalho. Eu aposto que é o Miguel Braga. O gajo já podia ter feito e disse: ah, deixa estar, que já estou a fazer o programa em direto. É sofrerem aqueles caranjos, não é? Sendo para chatear-nos e o caralho. Aí já está, não anuncies. O André Igreja já com o vídeo feito e o caralho, pai, 30 segundos, clipes de 30 segundos prontos para lançar. Não há ninguém, ficas aí, deixa até sofrer. Ele só vai saber quando sair a lista atualizada da Liga, que aí é completamente oficial. Guilherme Geirinhas, 3 horas a fazer um programa. 3 horas a falar de mercado. O Geirinhas a falar do mercado devia ser giro. Geirinhas a falar do mercado vai ser giro. Agora, devia de ser engraçado. Não, já está. O Eder já está inscrito. Agora, eu também acredito que sim, isso, claramente. Mas é o que eu te digo. Isto é muito apapado. O Eder tem muito apapado. Para quem não está a seguir, pois, já falei isto 3 vezes. Pois. Deixa-me mencionar aqui. Deixa-me mencionar, já agora que temos tempo para falar, não é? Dar aqui uns parabéns ao Afonso Cabral, um treinador português jovem que vai para a Suécia. Vai para a Suécia ter uma experiência num clube e dar aqui um abraço ao Leão Sueco, que é o clube dele, que é o Vanstavskis AIF. Foi uma transferência onde estive envolvido, uma contratação onde estive envolvido a fazer de intermediário entre o clube sueco e o Afonso Cabral. É uma experiência muito gira, na 4ª divisão sueca. Eu vou depois, se eles me permitirem, colocar um vídeo do campo de treino deles. Tem umas condições muito boas, um campo coberto. E posso meter depois uma imagem também do estádio deles, completamente alagado e cheio de gelo, portanto, atualmente. Mas por isso é que eles têm os campos cobertos, e é uma oportunidade única para o Afonso. É bom para o futebol português colocar nestes mercados nórdicos, que eu acho que eles estão são mais apelativos, um treinador jovem português. Curiosamente, o clube rival é muito subsidiado pelo Sven Goran Eriksson e portanto é mais complicado, mas este clube aqui do Leão Sueco, que nos acompanha no 160 muitas vezes, que está na Suécia, optou este ano por fazer uma coisa diferente, que foi apostar num treinador português. Nós conseguimos colocá-lo lá e portanto desejar aqui ao Afonso Cabral publicamente os parabéns, desejar-lhe boa sorte, obviamente estou cá para ajudar toda a sorte do mundo para o clube e para o Leão Sueco. O clube já teve em divisões, já teve na segunda ou na terceira divisão, portanto já teve muito mais acima. Esperar que consiga subir pelo menos uma divisão para a terceira divisão. Há lá muito talento nessas divisões. E era importante um treinador português assim, meio desconhecido, chegar lá. Espera aí, a ver água. Bebe. Chegar lá e ter sucesso, porque isto era muito bom para o futebol português. E é o clube, se calhar, sueco mais português. Atualmente tem o diretor desportivo e o treinador agora. E é uma casa cheia e o João Castro é empresário também. Era só. Vamos esperar. O Sporting já tem as duas e estamos à espera, não é só do Edwards. O Slimani também foi inscrito hoje. Exatamente. Claro. Portanto, são dois. Mas... Apesar de haver aquela questão de ser. Sim, mas certeza que foi inscrito. Sim. Não, sim. Estão os dois inscritos. Então. A informação que já está a chegar neste momento é que estão os dois inscritos. Espera aí, vou ver. Ora, esta. Podes tentar confirmar, João, mas a informação que eu recebi agora é que também o Slimani também já foi inscrito. Vamos aguardar para mais. Era bonito que fizesse. Pá, o ideal era espetacular. Era um videozinho com os dois jogadores ali, os dois, um ao lado do outro. Eles que estão, nem que não haja vídeo, eu já só peço. Não, não, mas claro, sim. Oficialmente claro. Informação. Olha, aproveitar aqui que também estamos a fazer tempo e dizer, aproveitar para agradecer, porque eu estive em Leiria esta semana que passou, tive a sorte de poder assistir, quer à meia-final, quer à final da Taça da Liga, ao vivo, dizer que. Houve muita gente que me cumprimentou e mandou abraços e por aí fora ao João e ao Pedro. Obviamente, se vocês não é por mal, mas se vocês não me disserem o vosso nome, fica difícil de eu associar a vossa voz ou a vossa cara a alguém, digamos assim. É incrível o carinho que nós temos recebido. Quer em jogos em Alvalade, quer em jogos fora, quem nos reconhece na rua acaba aqui por nos agradecer muitas vezes a forma como nós trabalhamos. E obviamente, e nós já o dissemos, nós fazemos isto por Carolice. Isto é esta hora, tem que me dar o desconto. Nós fazemos isto por amor a um clube que faz parte da vida de cada um de nós. Obviamente, eles, o clube faz parte da vida deles há muito mais tempo que eu. Portanto, é para agradecer, sim, mas a todos aqueles que nos acompanham já há muito tempo e por todo o carinho que, pelo menos no meu caso, e acredito no caso do Pedro também, que já falou disso várias vezes, e o João igual, que nos têm demonstrado em todas as saídas, em todos os jogos em casa, e toda a forma como as pessoas chegam até nós e nos agradecem aquilo que nós fazemos. Porque o que nós fazemos é pura e simplesmente por amor a um clube e por ter a certeza que somos muitos a amar o mesmo clube. Isso é das coisas melhores que o Sporting 160 tem feito, eu acho que nos últimos anos, não só, de certa forma, a exposição que nós acabamos por ter. O Transfer Market anunciou o Edwards. Não, mas como já imagem, está... já, como imagem. Sim, mas é também depois o próprio carinho e o próprio conceito quase aqui de família que acaba por acontecer muito, e isso é das coisas mais incríveis sempre que vamos ver jogos de futebol. Olha, Varela, estão aqui a perguntar, falando nisso, Sporting 160 ao vivo. Nós já falámos várias vezes. Olha, nós tínhamos isso tudo marcado e houve alturas que já estamos, e o objetivo é fazê-lo, não há dúvida nenhuma. O espaço estava tratado. A grande questão aqui é arranjar o momento que interessava que fosse um momento de boa discussão. Podia até ser estou-me aqui agora a falar nisso, às vezes uma pessoa também vai pensando nas coisas. Poderia ser, por exemplo, na altura das eleições, por exemplo, um Sporting 160 ao vivo, por exemplo, em Lisboa, na altura das eleições. Exato. Para falar dos vários candidatos. Não sei. Nós queremos fazer, tem que se reunir as condições. Eu acho que hoje em dia, com a questão da pandemia, também já não se coloca. Pelo local onde nós vamos fazer, é possível as pessoas estarem presentes. Não seria também muito... estou-me a rir do Bolinha, mas a verdade é que isso vai ser feito, e o objetivo seria fazer Lisboa-Porto e eventualmente até no Algarve. Estamos só aqui a arranjar aqui o melhor momento para isso. O ano passado tinha sido incrível, quando fôssemos campeões, acho que tinha sido. Pois tinha, acho que era a cereja no topo do bolo. Era a altura certa. Gonçalo Simões está a perguntar o que é que acham de Diogo Abreu. Diogo Abreu, isso já foi há uma hora e meia atrás. O João, mas... depois puxa atrás, porque o João falou disso. Isto até é... Olha, o Dele Alli, acho que foi emprestado ou vendido ao Newcastle, por parte do Tottenham. Foi. O Dele Alli deixou o Tottenham. Foi para o Newcastle. Exatamente. Não é? Creio que sim. Everton. Ah, foi para o Everton. Everton. Epá. Vou anunciar aqui. Sim, Everton. E o Everton anunciou o Frank Lampard como treinador. Sim, exatamente. Portanto, mais uma vez, Vítor Pereira. E não foi o Everton que levou o emprestado o Van de Beek, do Manchester United? Foi. Um reforço do Everton, não é? O Everton não é a ir lá. O Everton está ali... Aí foi mesmo vendido, 12 milhões. Ora, foi está. Mas, yeah. Uma noite de mercado. Aliás, E acho que há um tal de Edwards que ia para o Sporting. Depois, ouvi dizer... Olha, ui, erro outra vez no site da Liga, posso assim, ver tipo, os daqueles rumores, sabes, que assim às vezes a gente ouve. Exato, alerta. Não, não, já está. É assim, como estão a dizer, que a papelada foi toda entrega, não é? Sim, sim, isso também é o... Eu é também acredito que sim, eu só quero nenhuma. Que a Liga diga dos dois, que... Dos dois, dos dois. Até porque, inclusive, terá sido mesmo o próprio Varandas a enviar, para não haver dúvidas. Para terem a certeza que está tudo ok. Para não se enganarem. Pelos vistos, há aqui mais um jogador que foi contratado, um miúdo. Está aparecendo o Sporting? Sporting Adeptos, sim. Assinaram o contrato. É um miúdo. Não sei quem é. Eu não consigo ver com máscara, então ainda pior. Mas é um jovem jogador. Ai, vou ficar com sono. Já estou aqui a abrir a boca. Estamos pá. Todos. Estamos todos. Farta. Mas a lenda... Sim, que a lenda, ia para o Sporting. Essa lenda que o Edwards ia para o Sporting e o Cavani para o Benfica. Estás onde, Edwards? Estás onde? Olha aí. O Cavani foi das piores coisas. O Cavani foi das piores histórias que houve aqui em Portugal. Aquilo foi uma coisa absolutamente ridícula, meu. Diogo Abreu, já falamos há uma hora e meia atrás, Francisco. Já foi. Diogo Abreu já foi falado e fizemos ali. O João fazia uma boa descrição. Já foi. É, sim, já sabemos que está no 0-0, mas o 0-0 não é oficial. O que interessa é o que queremos é o oficial. O 0-0 não me diz nada. E já falamos do 0-0. Grande projeto, grande abraço a todos outra vez, mas... Cheguei a tempo de... Olha, o Tiga, chegou a tempo dos anúncios. Sim, sim. Tigas, o João vai fazer aqui um anúncio sobre o restaurador Alex. Incrível, incrível. Vocês, aliás, em boa verdade. Funcionalidade super chat. Nós não utilizamos. O super chat é no YouTube. Só que nós não temos isso atualizado porque nós vemos os comentários dentro da plataforma do StreamYard. Portanto, para vocês perceberem, quem trata um da vertente técnica da situação é o Pedro Varela. Por isso é que eu e o Castro não sabíamos o que era. Tigas, chegaste a tempo sim, até porque há um anúncio que estamos todos à espera. O Tigas demorou porque foi entregar os documentos. Afinal foi o Tigas que foi entregar. Foi Tigas. Tigas, não tens nada para nos dizer, Tigas. Nada. Não tens um anúncio para fazer, nada. Para o mundo, não, nada. Epá, isto é muito giro, mas isto está demorando mais. Realmente, daqui a um bocado a Liga tem que mandar... Não, o Sporting podia... O Sporting tem a certeza que os documentos já foram validados, porque a esta hora já sabe se foram. Já podia ter feito. O Miguel Braga está a fazer de propósito, caralho. O Miguel Braga está mesmo chateado connosco, digo já. O Gaetano foi para o Passo Ferreira, sim, foi, sim, senhor. Sim, eu pus isso no Twitter bem cedo. Exatamente. Antes de se confirmar. Não fizeste um alerta com ponto de exclamação? Não, mas disse que ali ia. Ainda o Pedro já vi, a dizer que poderia ir, e eu disse que já estava. Ora bem, vamos ver aqui mais uma ronda de atualizações. Aquele jogador que me estão a identificar no Twitter, eu não consigo ver com a máscara, mas parece-me ser um jovem jogador, não me parece ser um jogador para equipar. Enquanto isso, vou vendo aqui nos vários sites, atualizações. A tudo à espera. Se quiserem, eu posso ler a lista de todos os jogadores. Pumba. Já encomendei a camisola de Slimani aqui no site de Sporting. Já está aqui. Slimani. João Castro, ter um nome brincos com o coração das pessoas, João Castro. Por amor de Deus. Não brinques. Isto está espetacular. Realmente, só esta merda do mercado até à última da hora. Vou-vos dizer aqui uma coisa. Calma. Em direto, calma. Os números eram milhões. O Giovanni e o Tiago Tomás já não estão no plantel do Sporting. No site. Pois? Qual site? O Sporting. Ah, no site do Sporting, não é? Pois, claro. Mas o site do Sporting também tem o futebol feminino de 1932. Não, mas o futebol masculino não é igual. Está tudo resolvido. Está aqui tudo. Até tem aqui o Dario. Sim, o Giovanni já não está. Isso não. Não, nem o Tiago Tomás. Nem o Tiago Tomás, não. Isso foi logo tirado. E agora era giro que isto aparecesse aqui primeiro os números dos outros. Exato, isso era espetacular. Era de partir a rir. Plantel, estou agora aqui a ver o plantel em promenor, mas já foram. Olha, muita gente, deixa-me dizer que está aqui muita gente a ver o programa em direto desde o início e que me está a dizer que ainda um abraço bem que para está essa a ver essa malta que está a ver em direto, eu fico muito contente. Fantástico. Por um lado, desde por o início. Outro lado fico preocupado, ouvirem-nos durante 3 horas atenção que nós não por favor, se for necessário, nós passamos se for necessário nós passamos justificações para vocês mostrarem as vossas exatamente, estar... que estão aqui e não estão com elas onde é que estiveres ou outras coisas mais 160. A fazer o quê? Pois o João pergunta se está a chegar mais, se a gente ir embora, está a chegar mais gente, está ela por ela, uns entram, outros saem e continuam aqui nos 460, 470. Portanto, somos muitos. Ninguém viu o backstage aqui. Amanhã a minha esposa vai-me perguntar a que horas é que eu fui para a cama e porque é que não fui cedo para a cama. E depois há aqui outra coisa. Eu e o Pedro e a Mariana já temos fraldas, porque nós não fomos ao quarto de banho. Estamos aqui. Eu fui. Eu fui buscar mais água e fui à casa de banho. Quem sabe, sabe, né? Ou seja, estamos aqui os dois, em boa verdade, só. Se vocês precisarem de ir à casa de banho, vão. Oh, no Valinhas. Eu agora aqui uma mensagem. Agora vou pedir ao Paulinho que me arranje um cartaz igual àquele que ele roubou do Pedro Gonçalves. E eu meto-me aqui, vou dormir e meto-me aqui só assim, parado. Só aí paradinho, assim. Paradinho. Assim, metes um print screen. Metes uma mensagem por baixo, gravas a minha voz e dizemos que a imagem parou. Eu fico só assim. E gravas a minha voz e dizer, ainda não tenho novidades do Edwards. Está aqui. O miúdo é o João Ferreira do Alverca. João Ferreira do Alverca? Miúdo Central. Sim, mas deve ser para a equipa deles. Eu tenho uma sensação que isto só à uma da manhã é que vamos ter... Vai ser na última atualização. Vai ser na atualização da Liga. Está a bater o soninho e melhor. Parece que nos vai dar a certeza. Amanhã... Mas os jornalistas têm acesso primeiro, porque eles mandam primeiro para as redações. Amanhã, o Pedro Varela tem uma reunião de manhã, o João Castro tem uma reunião de manhã, eu não tenho bem a certeza a que horas é, até vou já confirmar. Isto não é até já dar tempo aí, vou já confirmar. Não, eu acho que não é bem muito cedo. É verdade, dá tempo, deixa-me cá ver. Não é muito cedo, mas eu vou já confirmar, porque... À uma da manhã, nós ficamos aqui até à uma. Se é certo. Amanhã que é? Terça-feira? Não, hoje. Hoje é terça. Hoje. Ah, não, é que eu estava a pensar. Ai, não, e na quarta é que é mais. Não, é um bocadinho mais. Ah, bom. Não, bom. Vai lá falar, João Castro. Olha, no lixo de saída, cabo, olha aí. Não, tenho. Afinal, ainda tenho aqui mais um. Eu estava a ficar preocupado. Pedro Varela, uma coisa é certa, nós ficamos aqui até à uma da manhã. Uma, Mariana, eu diria que vais cá depois da uma, porque eu não acredito que a Liga lance até à uma da manhã esta listagem. Não acredito, sinceramente estou a achar que isto vai demorar um bocadinho mais, mas também quero acreditar que está tudo certo. Ah, mas houve assim tantos movimentos no mercado, é que eles vão ter que escrever assim, aquelas listagens de última hora de quem coloca tudo e mais alguma coisa, eu acho que é um bocado por aí, clubes que colocam uma série de jogadores. Mas porquê que deixam tudo para a última? Porquê que os clubes? É só para nos chatear. Sem desprimor. Mas. Eu acho que até o gajo da Transfermarkt já foi, nesta altura já foi dormir. Até o gajo já foi. Ou atualizar amanhã, foda-se. Agora aqui a ver quem foram os gajos depois da meia-noite que assinaram. Ainda por cima, só aqueles moços de Portugal é que acabam a fechar a meia-noite. Proença já foi dormir. Pelo amor de Deus. E o gajo da Transfermarkt já foi dormir também. Proença já foi dormir. Portanto, houve 57 pedidos de inscrição. Houve, sim, senhor, até às 9 da noite. Nós já passámos essa fase. Nós já passámos todas as fases. Nós hoje passámos todas as fases, sinceramente. O que é que estão aqui a dizer? Pois, já há bocado o João disse. Já qual era o jogador? Óbito. Como é que se chamava o jogador que ele estava a dizer que João seria? Ferreira. Não? João Ferreira, não era? Era João Ferreira. João Ferreira do Alverca, 18 anos, defesa central. Ia perguntar no Twitter, eu vou já pôr João Ferreira do Alverca. Eu vou só pôr aqui, que já estão aqui a perguntar. João Ferreira do Alverca. Já deu o óbito. Depois teve tempo para dar a saga dos senhores anéis. Isto é um episódio épico, realmente. Para a próxima, podem arrumar com os negócios um bocadinho mais. Para a próxima, nós começamos o Sporting Sendo e Senda mais tarde. Também é verdade. Olha que na verdade não é mal pensado, por exemplo, no dia em que coincide, também coincidiu, agora também vai demorar até coincidir outra vez com o último dia de mercado, mas teria sido mais interessante começar mais tarde. Começar tipo às 11, por exemplo. Não nos gostava tanto esta. Epá, ainda não estávamos aqui há 3 horas e 16, estávamos só para aí há 2 horas e 16 ou 1 hora e 16, mas agora já que iniciamos esta missão. Mas o CM, eu nunca saber o que é que confirma o CM, sem desprimor a quem o diz. Mas por amor de Deus, eu quero é a Liga. A Liga a dizer que sim. A Liga a dizer Edwards é leal. E a pessoa é feliz. E pronto. Ora bem, e agora? O que é que eu queria? Queria ver, vou confirmar outra vez, vamos lá passar outra vez aqui uma ronda nos sites. Portanto, o Mais Futebol já não põe nada desde a meia-noite e 35. O recorde, eles têm todas as confirmações e não sei o que mais diz que nas televisões dão, mas os jornais não estão a pôr nada ainda. Mas os jornais não põem porque estão à espera. Os jornais online estão mesmo à espera da confirmação da todos listagem. Todos os encerramentos de mercado para agora, sempre. Site outra vez, é baixo, vamos ver se é agora. Ainda não é. Ainda não é agora. Depois. Site Sporting, isso nem vou ver ao Site Sporting, porque hoje em dia ninguém anuncia no Site Sporting. Eu vou. Tarde, como é óbvio, anunciam, na, anunciam nas redes sociais, não é? Depois não, olha, o Vitória ainda deixou do saco. Tipo, o Vitória sim, sim, o Vitória também não. Já foram nomeados. O Vitória, esta hora, fias maluco. Há tempo já. Ah, depois digam ao Bruno Gaspar que pode ficar aí no sofá. Exato, esta hora já estão completamente a dormir. Mas não têm a nossa estrutura. Nem vale a pena. André solicitou cedência ao Aliteado até final da temporada. Estou a ver os tweets do, Vitória. Desculpa. Pois, ora bem, mais coisas. Entretanto, quer dizer, o problema é que já nem transferências internacionais há para um gajo dizer: nada, olha, aconteceu isso. Nada. O gajo podia dizer assim: olha, aí uma novidade qualquer lá, não sei aonde, mas já não há nada. Levinha. Isto nem é mesmo só à espera que a Liga... Okay, eu acho que eles trataram das populares. As apresentações vão ser amanhã. Não tenho nada a ver. Não, as apresentações sim, mas a listagem da Liga sai hoje, não é isso? Sim, sim. Não é isso. Seria, quer dizer, sai hoje, tem que sair. Só que eles realmente dizem que é a última assim que possível. E o assim que possível pode ser amanhã de manhã, sei lá o que é. Pois, porque, porque se for muitos... Pessoalmente eles não são obrigados a pôr aqui, não é? Portanto, isto... Nada nos garante que à meia-noite ainda vão colocar. Eles normalmente fazem uma da manhã. E eles fazem. Portanto... Normalmente é aquela, a última é perto da uma da manhã. Isso costumava acontecer. Epá, isto, eu que te digo, ainda estou a ver que o Site Sport vai ser o primeiro a pôr as camisas. Foi, ainda não me adiava nada, eu também estou aqui a ver. Eles deslizam. Era fixe aqueles leads da Loja Verde, alguma coisa qualquer. Hoje nós é que precisamos dessas coisas. Hoje já nada feito. Ninguém viu o backstage. Ninguém que aqui está viu o backstage. Deixa-me responder aqui ao meu trabalho. Deixa-me responder aqui ao meu trabalho. Exato. O João já está a antecipar trabalho para amanhã. Só naquela de... Estamos a salvaguardar. Com estacionamento. Pronto. Caralho, para isto. Vamos preparar aqui. O meu da manhã está lá o Sli e o Edward Sven. E já podemos pôr a música das duas. Não, é uma pena. Nós não podemos pôr músicas porque as músicas são logo canceladas. É uma pena. Certo. Se não punha aqui. Nem cantar. Nem cantar. Nem cantar, que os gajos, até que os algoritmos automáticos ainda temos lixo. 9 minutos, ai meu Deus. Eu não vou estressar por ser quase uma da manhã, que eu não, estressei não, por não. Ser quase meia-noite. Não, isso não vale a pena e não adiantou nada. Não, já está inscrito, mas calma. Às tantas anunciam primeiro. Oh Pedro, então, está aqui uma piada muito boa. Às tantas as transferências vão ser anunciadas primeiras na app de suporte. Onde é que está isso? No chat? Está aqui um encanto. Sim, está aqui um comentário, filho. Onde é que está? Ai meu Deus, isto está para tudo. Para mim é das melhores. Ai, caraças, muito bom. Realmente isto está tudo. Tudo eu também tenho que fazer aqui uma cena da rádio. Pode mais vais fazer à meia de manhã. Mas direto para a rádio. Rádio em direto. Pois bom, tenho às 9h30, quem quiser ouvir falar das transferências, não é que já. Pois é, se calhar este mês tem 2 dias e não sabemos, se calhar não acabou. É sim, na Austrália já vamos a dia, a meio-dia. Olha, está até do Canadá. Agora chega a malta, agora saem os portugueses que vão dormir e começa a vir a malta americana. Também, aí está, também pode ser. Nós um dia... Isto vai sempre renovando, e o mundo vira e vamos sempre renovando a audiência. Houve aquilo que eu te digo, não sei se vocês se lembram, aqui há uns anos havia uma série que era 24, que eram 24 horas. Não, é assim aquela... Olha, eu tenho a caixa, a minha mulher ofereceu-me há muitos anos, ofereceu uma caixa... É incrível essa série, adorava. Edward, que se despacha-te que a gente aqui a dormir. Sei que é feio, exatamente. Mas olha, estou a ficar cheio de sono, porra. Caraças, porra, o rei do Slimane e do Edward, estão a irritar. Oh, Pedro, podes dizer aqui, aproveitar a receita da loteria? Como é que fazes? Olha, eu tenho a receita da loteria, eu pus isso no Patreon uma vez. Agora podes dizer que toda a gente que está a ver isto em direto, há 3 horas e 21 minutos, está bem? Já podes usar a receita da loteria. Só a receita da loteria, isso era espetacular. Olha, estamos aqui sobre o Egito. Olha, um grande abraço para o Chicabala, do Egito. Que nunca duvidem da nossa capacidade de encher chouriços. Chouriços. Ah, sim, eu acho que isso também estamos a um bom bora, nível. Bora, bora. Espera aí. Alto. Oi? Não. Oi? Estou a ver, não vejo nada. Vai abaixo. Espera aí. Nada, aceita a liga, estou a ver, se gasto, não. Nada, ui, foi abaixo o site da liga, outra vez. Os gajos devem estar assim, foda-se, caralho, não estão quietos, sempre a fazer refresh. Alto, 29, 21, não, nada, não. Continua igual. Site Sporting também, deixa eu ver o plantel, às vezes não se engana, não põe aqui o número de jogadores, também não. Eu tenho aqui, em vez da Liga gastar tanto dinheiro no marketing da Taça da Liga, se pudesse mais duas pessoas a trabalhar nestas alturas. Eu posso, portanto, abrir aqui. Portanto, numa panela, colocar um fundo com água, sal, QB e uma casca de limão. Quando começar a ferver, colocar a loteria, mexer com um garfinho até a água desaparecer. Ao mesmo tempo que iniciar a receita, colocar o leite a aquecer. Quando a água desaparecer da panela, colocar o leite por forma a que a loteria fique submersa. Colocar açúcar a gosto na panela, adicionar 2 gemas batidas em leite frio e 1 colher de sopa com manteiga. Mexer. Olha, tinha isto que engraçado, como o Tiago Tomás na área a chatear os defesas adversários. E quando ferver, retirar para uma travessa. Aguardar 10 minutos e espalhar a canela formando a sigla do Sporting. Tempo total da receita, entre 15 a 20 minutos. Voilà. Muito lindo. Merda, meu. Foda-se. 23 e um gajo a recitar receitas da loteria, meu. Enquanto faltam 5 minutos, explicar-vos que eu acho que já disse isto aqui várias vezes, mas eu tenho uma Gamebox em Alvalade na mesma fila que o Abel, o nosso ouvinte nosso patrono, nosso amigo do Sporting 160. E muita gente sabe que eu tenho o chamado efeito Jordão. Mas muita gente acha que o efeito Jordão é só a pessoa vestir a camisola 5 minutos antes. Mas vocês nunca vão perceber o nível da situação. Ou seja, basicamente, eu tenho que vestir, imaginem, o jogo começa às 8, eu visto às 7h55. Mas às 7h52... eu retiro-a da cintura, coloco-a ao colo. Às 7h53, eu coloco o braço esquerdo. Às 7h53 e meio, eu coloco o braço direito. E depois fico 1 minuto a acender e a apagar a luz do telemóvel, à espera que o tempo passe para conseguir vestir a Jordão a tempo. Gosto. Tomás Barbosa, desculpa, Brala, não aparece. O início, só o início. O início é muito simples, porque o início. Oh, caralho, não sei. O início é muito simples, porque é numa panela colocas um fundo de água, sal QB e uma casca de limão. Quando começar a ferver, colocas a loteria, mexes com o garfinho até a água desaparecer. Como o TT, mexes o garfinho. Eu tenho uma reclamação. Quanto ao Braga, o Pedro fez a loteria e tu fizeste o efeito Jordão e lhe perdemos. Há qualquer coisa que temos a culpa que é do Pedro Serrano que não fez o desenho. Vão culpar o Pedro Serrano. Eu vou contra vez. Mas o que é que isto tem a ver com o efeito porque Jordão? Porque eu vou-te explicar. O efeito Jordão começou a resultar porque Pedro Varela fazia a loteria. Pedro Serrano fazia o desenho e eu vestia a Jordão. Se o Pedro Varela fez a loteria, se a Mariana vestiu o Jordão, Pedro Serrano falhou. Ok, em cadeia, não é? Tem que ser a cadeia. Exatamente. O Pedro é que falhou, portanto. Exatamente. Para aguentar tempo, porque eu não estava a perceber porque é que tinha falhado. Só para vos avisar que faltam 3 minutos para a liga. Eu cedi o lugar ao Abel. É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Eu naquele dia cedi o meu lugar. Está baixo outra vez. Outra vez. O site com o caralho, outra vez. Ah, não, peraí. Voltou. Não, não. Pronto, portanto, já expliquei o ritual do efeito Jordão. Um dia partilho um vídeo que me gravaram em Barcelos, creio eu, a vestir o Jordão para o jogo com o Gil, precisamente. Eu sei que em Barcelos temos... Acho que foi em Barcelos. Tivemos ali não, uma Passos, Hooligan. Passos, foi a da bancada que estava... Mas em Barcelos não foi a Hooligan, a Betty, a tua amiga? Que foi, sim, senhor. Eu não estava lá, mas foi, sim, senhor. Não, isso foi em Vizela. Isso foi em Vizela. Foi em Vizela, é isso. Pois é. Um beijinho para a Vizela, João Castro. Um beijinho para a Betty. Se Betty. Ela nos tiver paciência para ouvir até agora. Não, já está a dormir. Esta hora. Esta hora já deve estar a dormir e faz ela muito já bem. Há muito tempo. Há muito tempo. Nós também estaríamos. Isto não, não sei. Olha, que eu vou ser sincero. Eu começa a acreditar que nem a Liga vai pôr as listagens. Ou pode pôr. Também acho não. E pronto, acho melhor se calhar nós irmos, se isto não aparecer a listagem. Vamos esperar mais um bocadinho, mas daqui a um bocado temos que desligar. Eu bem sei que a malta está aí toda cheia de vontade, mas isto realmente... Nós continuamos com o mesmo número de pessoas a ver. Pá, isto é... Vamos fazer aqui um... Faz umas chamadas, João. Liga o Ruben Amorim. Ah, já estás, já estão inscritos. Liga o Diana. Já liga o Diana. Tenho, olha, estou mesmo tranquilo. Liga o Munim, confirma. Sim, não atualizou a última lista, é um facto, não está, Tiago. A última lista ainda não, supostamente é agora. Há de ser mais ou menos. Havia de ser agora. Cada vez que eu falo, abre a boca. Oh, cara, cada vez que eu falo, eu só consigo não abrir a boca quando estou a fazer coisa. Ora bem, já recitei. Olha, já recebi aqui uma piada sobre o Slimane. Já não posso com piadas sobre o Sli, sobre o Edwards e sobre tudo. Olha, esta, depois esta de eu ter confirmado, eu rimo sobre tudo. Esta do Slimane, a piada é eles. O Slimane chega ao Sporting, vê o Varandas e diz... então, e o Presidente, onde é que está? E o Presidente, onde é que está? O Varandas chega à beira do Varandas e pensa que é o médico, caralho, e pergunta pelo Presidente. Muito bom. Ai, que caralho. Isto está... O Sepúlveda, nunca mais disse nada? Foi dormir? Não, foi dormir. Está a dormir. Está ele bem. Assim é, não custa, não é, Pedro? Está ele bem. Agora foi dormir. Quer dizer, há uma está hora da tarde que ele foi... Há uma hora atrás que ele foi. Ora, está melhor que nós. Meninos, é uma da manhã. Vamos com não, três não é. Horas e não, pouco não, de... Não é. É uma da manhã. Aí é uma da manhã. Vamos esperar mais uns minutos. Isto, entretanto, não houver novidades... Digam um horário das 12, então, numa da manhã. Digam, vamos só ver aqui mais um bocadinho, Mariana. Vamos só mais um bocadinho também. Esperamos até uma da manhã. Por mim, quem faz 3 horas e meia de programa faz 4. Sim, também estamos mesmo. Isto realmente já vamos com 3 horas. Olha, só tenho uma observação a fazer. Ainda bem que eu jantei antes, porque eu normalmente só janto depois. Ah, não, eu ainda também bem jantei. Que eu jantei antes. Isso, fogo, já jantei. Já me chego aos jogos. Fogo, não, vejo. Está bem, ora, deixa lá ver a Liga, isto realmente. Posso dizer é que até mesmo os grupos do WhatsApp foram todos dormir, né? A malta foi toda dormir. Pois foi. Já não há, eu já não recebo mensagens desde a meia-noite e 20. Normalmente todos ativos ali desde a meia-noite. Não, das duas uma. Ou então eles estão todos aqui connosco à espera que nós saibamos dar novidades. Não, eu acho que já foi tudo dormir. Eu já vi aí o Ricardo, algures. Já vi o Ricardo. O Ricardo é o nosso Ricardo, o Ricardo Moreira. Ai, que caralho, fosca-se isto. Jesus. Já está o quê? Estão aqui a dizer que já está. Já está última onde? Atualização. Já está, sim, já senhora. Já última está. Atualização. Já vamos aqui. Slimane e Marcos Edward confirmado. Confirma-se. Sim, confirmadíssimo. 3 horas e meia de programa depois. Está confirmado. Agora sim. Eu vou partilhar o ecrã. Já está confirmado. Cá estão eles. Já cá estão ali. Slimane e Marcos Edward ali no meinho. Até vou já fazer aqui um print screen. Prontinho, já está. Estás aí, manda aqui para o grupo. Acabou para o 3 horas e meia. Confirmado. 3 horas e meia. Ui, já estou a mostrar os grupos. Para lá. Não estás a mostrar bem, pá. Não dá nada. Olha, mostra agora, outra vez. Ah, porque mostrei um outro. Já parei a partida, entretanto. Já parei, não parei? Ah, pronto, paraste. Paraste, sim, senhor. Parei. Já cá temos Marcos Edwards. Já está. Cá temos Slimane. Grupos todos e mais alguns. E vai aí, espera, sabendo. Pedro Varela. O Castro, aguardo. Sempre que eu mando para os grupos todos, leva com o spam todo, porque ele está no. Aí é com o garoto. Só eu já recebi 2. Aí está, só pronto, eu já recebi dois. Vamos estar, já está tudo marcado. Pronto. Está confirmado. Marcos Edwards isso, é jogador do Sporting Clube de Portugal. Islam Slimani é jogador do Sporting Clube de Portugal. 3 horas, 31 minutos e 57 segundos depois, o Sporting 160 desta noite vai desligar. Vai dormir. Dormir. Aproveitar, obviamente, para assim, agradecer. Nós já tínhamos anunciado, aliás, fomos os primeiros a anunciar que estava confirmado o Slimani e o Eduardo. E o Eduardo, ora, o João, o Marco Eduardo. O Marco Eduardo foi confirmadíssimo. Portanto, acho que... Fizemos o nosso trabalho público. Fizemos muito bem. Fizemos, sim, senhor. Fizemos, e é muito por aí que queremos ir hoje. Foi um dos programas mais longos de sempre. Foi um dos programas onde eu acho que nós já perdemos aquela versão institucional, se é que alguma vez a tivemos, no Sporting 160. Aproveitar também aqui para agradecer, obviamente, a todos aqueles que nos acompanharam desde o primeiro minuto do programa desta noite. Foi um programa muito longo, mas foi um programa que terminou feliz. Feliz Marcos Edwards é jogador do Sporting Clube. Grande mercado de Sporting. E o Islam, sem dúvida, e Slimani também. Grande está mercado, de volta a casa. Olha, o Valinhas a dizer que o site do Vitória já tem os detalhes todos do... Deve ser do negócio do Edwards, não é? Imagino que sim. Já lá deve estar os detalhes e todos. Deixa a informação... Já agora, se deixa ver se tem mesmo. Tem sim, senhora. Marco Edwards assina pelo Sporting e digo já. Portanto, assinou pelo Sporting transferência do jogador Marco Edwards pelo valor de 7.670.000 euros, correspondente a 50% dos direitos económicos detidos por esta sociedade. O acordo contempla ainda bónus que pode atingir um total de 500 mil euros, mediante objetivos desportivos atingidos pelo Sporting. Este valor acresce a cedência imediata e definitiva de Bruno Gaspar, passando Vitória a ser detentor da totalidade dos direitos económicos do lateral direito, tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e o seu regresso ao Dom Afonso Henriques. O Vitória recebe ainda o extremo Jenny Katama por empréstimo válido até ao final da temporada, salvaguardando preferência pela extensão do vínculo com o internacional moçambicano. De igual modo, o acordo inclui direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva a partir da época 2022-23 do jogador Gonçalo Plata, sendo válido para outro jogador de Sporting caso não seja exercida pelo internacional equatoriano. No âmbito da transferência de Edwards, o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham, 10% de uma mais-valia a receber pelo clube londrino, tendo este prescindindo também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade. O Vitória deseja a Edwards uma das maiores felicidades para esta etapa da sua carreira e que marque no Dragão pelo menos um gol. Ah, nesta parte já não está. Portanto, aqui marcar. Plata também é sentido aqui no negócio. Inclusive é em Guimarães, que eu creio que ainda lá vamos. Caso esteja errada, por favor, corrijam-me. Eu creio que ainda lá vamos. Mas a verdade é que, agora sim, o Sporting 160 desta noite já vamos embora, está mesmo terminado, vamos, Pedro. Vamos mesmo dormir assim? Eu já não, agora já não sei se quero ir, agora já estou descansado, não sei se quero ir dormir agora. O Sporting agora, já tweetou? Tá. Já deve ter tweetado. Já tweetou com as camisolas deles e tudo, não sei se... Que lindos! Sim, senhora, com camisolinhas e tudo. Portanto, ficamos a saber como... Espera aí, o vídeo é uma música... Vai, vou passar o vídeo, porque o vídeo é uma música que não deve ter direitos. Também se tiver corte de áudio. Espera lá, agora vou passar este vídeo. Nós ficamos sem este programa épico, não sei o que eu te faço. Não, deixa ver se eu não faço as neiras, se não partilho para aqui coisas que não devo partilhar, ainda partilho pornografia, o cara. Deixa-me lá ver se eu as neiras. Esta hora. Eu acho que é este. Está tudo preto? Não. É este, não é? Agora está. É este, sim. E o som está a dar? Não, olha. Não. Está a dar alguma coisa? Não, não, som não está. Mas deixa estar. Está ótimo. Está. Mas está pelo menos as imagens, não é? Está sim, senhor. Olha que bonito, hein? Espetáculo. Ai, coisa mais linda. Número é? 27? 1 é o 27? E o outro é o 9, não é? O Sully é o 9. Aí 23, 23, o Edwards e o 9 Sullivan. 23 era o Adrien. Maravilha, espetáculo. Só para terem uma ideia, 23 era o Adrien. Aí eu não vos ouço porque o vídeo está tão alto, eu tenho visto no máximo, agora que dei conta. Credo, meu Deus. Espetáculo. Não, ninguém ouviu o vídeo. Não, mas estás a ver, Edwards e Slimani são leões. Obrigada, Sport. Obrigada, Sporting. Podiam ter posto isto. Relativamente ao Sporting 160 desta noite, aproveitar também para agradecer, e sem eles isto não era possível, ao Pedro e ao João, porque foi um grande, grande programa. Temos todos a noção que estamos completamente chaos depois disto. Amanhã vai ser um dia de trabalho pesado, sim, mas feliz porque terminamos o mercado de maneira excelente. Quem quiser ouvir mais mercado, às 9h30 na Rádio Observador, mais um bocadinho. Era isso que tinha a perguntar. Epá, eu sugeria a todos aqueles que seguiram a emissão em direto para amanhã ouvirem no Spotify a repetição desta emissão, porque eu acho que é um bom serão da manhã. Acreditem que se começarem às 9 da manhã, quando forem almoçar, é quando acaba, portanto é um bom momento para... pedem para escrutinar a questão do Plata, epá, aquilo é um bocado confuso, tem que se ler bem com atenção, mas dá a sensação que pode haver ali uma possibilidade do Plata ter que ir para lá, mas é preciso ainda ler com mais calma e ver também o que o Sporting vai dizer. Mas agora vamos mesmo fechar e eu vou pôr a música da Maria José Valério, que até estou emocionado, quero ver o estádio cheio e quero ir ao Dragão. Foder aqueles gajos, é que está. E agradecer também, pronto, Pedro Varela, enquanto procuras, a todos aqueles que nos estiveram a acompanhar em direto desde o primeiro minuto. Uma excelente semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Viva o Sporting.